with different colors and different creeds and different people. Parece que foi ontem, né? Deu tempo nem de sentir saudade. Foi meio que ontem mesmo, cara. A gente gravou, tipo, 2 semanas, né? É, nossa. No máximo 3, eu acho. Deu tempo nem de assistir nada. É. Porra, mesmo não. Assim, a gente tem uma lista bem gorda, viu? Não tá tão pequena assim, não. Ah, não? Tá. Eu consigo ver umas 4 ou 5 horas saindo dessa lista aqui, viu? Conhecendo a gente. É, a gente tem que dar um jeito nisso. A gente nunca vai dar um jeito nisso, cara. Se entrega. É. Ó, se nunca passar de 6 horas, tá ótimo. Não, a não ser que... A gente começar a gravar podcast de 15 horas todo mês, tá ótimo. Não, todo mês não, mas a gente tem que fazer aquele de 24 horas, hein? Ah, sim, claro. Um especial, beleza. Como aquele de 9 horas que a gente gravou em Campos e tal. Um especial e pode bem. Ser E pode ser um teleton. Pode ser um teleton também. A gente pode pegar doações das pessoas e tal. É, a gente faz um streaming, né? Uhum. Uma gravação pro pessoal acompanhar ao vivo. É. E aí no meio do caminho a gente vai ver. Eu gostei dessa ideia. O quê? Eu gostei dessa ideia. Não, não é minha não. Eu já vi. É, uns gringos já fizeram aí já. É, não, eram vários podcasts, né? Eles isso, eles se uniram. É tipo o Teleton mesmo, né? Aí cada hora uma galera sumiu o segmento e eles arrecadaram dinheiro pra alguma coisa que tinha acontecido. É, acho que foi a parada do Japão, aquela. Isso, foi isso mesmo, foi isso mesmo. Terremoto. É mais porque é de anime, arrecadando dinheiro pro maremoto lá. Isso. Você acha ofensivo essa galera que tá colocando no Facebook que tá seguro no negócio lá do terremoto, lá não sei aonde, lá? Eu nem sei o que você tá falando, cara, eu tô fora da internet, isso é uma maravilha, uma maravilha. Agora é hora do mico, porque eu também não sei de nada, mas assim... Aparentemente rolou um desastre em algum lugar. Uhum. Eu não sei se foi um terremoto. Peraí, é o do Tibete, certo? Isso. Tá bom. Eu acho. Aí a galera tá colocando. Aí você no Facebook pode colocar. Se você tá por lá, por exemplo, e você quer avisar, tá difícil comunicação e você tava querendo avisar pra alguém que você tá bem, etc. Você podia. Você coloca isso no status lá. No, enfim. Tem uma parada que você marca. Tipo campinho. Campinho, estou seguro. Isso, é Flaninho está seguro lá no. Não sei aonde. Tá. O que foi isso? Não sei, cara, é aí. Ai, meu Deus, tá meu pai gritando, que nem um maluco. E a porta fechada, que merda, que casa é essa? Parede de papel. Aí, inferno. Aí, só que aí muita gente aqui do Brasil, que obviamente não tá lá, começou a colocar também, entendeu? E eu achei meio escroto isso. Livre pra todo mundo. Hã? Ficou livre pra todo mundo. É, eu achei meio escroto, né? Que você tá fazendo meio piada com algo que é tipo, bem sério. Verdade. É, mas assim, é porque no Brasil, né, a gente tem essa maravilha que tudo vai ficar bem. Não vai tremer nada, não vai... A gente não entende, né? Não vai ter nada. Então nem corre o risco da gente ficar brincando, dizendo que a gente tá seguro, e aí amanhã baixa um terremoto, e aí ninguém sabe se a gente tá falando a verdade, se a gente tá brincando, porque não vai ter terremoto aqui. É, mas ficou aberto pra todo mundo, e vai ficar pra sempre, ou é só por enquanto? Vai ser tipo um recurso novo do Facebook, vai ficar lá pra sempre, ou... Nossa, a menor ideia, não sei nem onde que é o lugar aqui. Porque é um recurso bacana. Né? É um recurso legal. Muito legal. Só que é o Facebook, né? Então todo mundo vai realmente zoar tudo. Uhum. Porque é aquele lugar terrível onde te desperta o que há de pior nas pessoas. Sim. Eu tô já faz mais de um mês. Eu entro no Facebook só para falar com você. Caramba. E aí, de vez em quando eu me perco um pouquinho lá. Vou falar com você, me distraio um pouquinho, lembro porque que eu não gosto daquele lugar e vou embora. Porque outra pessoa pra falar com você é no WhatsApp. Eu odeio falar no celular e não tem ainda o WhatsApp web pro iOS. Então eu só entro no Facebook pra falar com você, mais nada. Que honra. No Twitter, até o Twitter tem entrado muito pouco. Eu só entro no Twitter quando tenho vontade de twittar alguma coisa. Nossa, o Twitter não entra há séculos também. Eu perdi a mania, mas... Às vezes é útil. Eu tenho vontade de twittar alguma coisa. Eu entro lá e twitto alguma coisa, leio um pouquinho da timeline... É útil quando você tá na fila de médico. E você não quer assistir a Fátima Bernardes? Porque é o que você faz na fila de médico. Assiste Ana Maria Braga, Fátima Bernardes, bem-estar, essas coisas que passam de manhã. Mas é por isso que eu sempre tô bem munido de coisas no celular pra assistir. É. Qualquer situação. Eu não posso fazer isso. Minha bateria tá durando, tipo, sei lá, 5 horas. É incrível. Não sei o que tá acontecendo. Tô durando nada. Então, eu tenho uma rotina de recarga no meu celular, né? Eu recargo ele em momentos específicos que eu sei que eu vou estar, com certeza, num lugar onde tem uma tomada, pra garantir que eu sempre vou tê-lo funcionando com coisas pra assistir. É, eu não tenho essa disciplina. E meio impossível ter. E, realmente, no meu celular tá, realmente, assim, tá durando muito pouco mesmo. Assim. É, 5 horas, né? Tô um pouco assim. A não ser que seja 5 horas sem fazer nada. Você larga ele lá parado e 5 horas, acabou. Não, mas antigamente, quando eu... Ele é recente, ele é relativamente novo e quando eu comprei tava durando umas 12 horas, tranquilo, mesmo eu usando direto. Aí atualizou o Android e agora além dele travar direto, a bateria dura pouco. Então eu não sei se é por causa disso ou se porque foi o... Pode ser, eu acho que as atualizações acabam puxando um pouco mais de bateria mesmo. Aí a gente começa a prender macete, né? Cancela a notificação de não sei o que, cancela o GPS não sei aonde, o aplicativo tal fica puxando, blá blá blá. Desliza o 3G, você não tá usando. É, aí mas mesmo assim não adianta nada. Então, eu vou botar isso aqui na lista, eu vou botar o quê? Tibet e Facebook. Tibet, Facebook e celulares. Acho que é esse o tema. Você tem que ser tão preciso assim. Tenho, claro. A nossa lista é muito importante. Vai que alguém tá ouvindo a gente e só quer ouvir falar sobre Facebook e celulares. É verdade. E aí? Na hora de... É muito um podcast desse tamanho. O segundo tópico aqui da minha lista, eu nomeei o de o pessoal não é obrigado. Porque eu tava refletindo. É, foi uma dessas situações raras em que eu falo alguma coisa no Nerd. E aí eu penso um pouco nisso. Acho que justamente pra gente ter passado menos tempo, né, entre um Nerd e outro, deu tempo de eu refletir, me arrepender de algo que eu falei. É, e mesmo assim lembrar de comentar no próximo. E lá na situação, voltamos novamente à terapia, né? É, a gente já é tema da nossa terapia aqui há alguns meses. Como você foi expulso daquele grupo lá por ser racista, né? Sim. Não só ser racista, mas por usar silenciamento e gaslighting. Isso. Pra silenciar a opinião de um negro. Isso aí. É, foi um momento terrível na sua vida, né? A gente tem conversado sobre ele com bastante frequência. Porque... E hoje em dia, graças aos nossos papos, eu não teria sido expulso mais, porque eu concordaria com o cara que a Gazelle é uma racista. Pois é. Cara, você tá me escutando? Me coloca de novo no grupo. Agora eu concordo com você. É, então. E aí eu tava pensando sobre uma coisa que eu falei no último programa. Eu tava comentando sobre algumas pessoas são meio doidas. Algumas pessoas são meio doidas mesmo. Mas no fim das contas eu tava pensando sobre como eu falei isso muito porque eu te conheço. E você é meu amigo, sabe? E eu não acho que ninguém é obrigado a ficar explicando pra gente branca ou pra homem como é que é respeitar as pessoas e como é que é, quais coisas funcionam. Acho que ninguém precisa ser professor de gente, sabe? Não entendo. Então ele reagiu de forma agressiva, mas no fim das contas eu não sei se ele tem a obrigação de não reagir dessa forma mesmo, sabe? Enfim, é porque aquele caso foi muito específico, assim. É que você não viu que, tipo assim, na hora que... Por exemplo, eu... É uma situação diferente, porque assim, era um tópico aberto pro debate mesmo, né? Então pessoas iam dar suas opiniões ali. E opiniões, algumas opiniões seriam equivocadas, porque é assim que funciona, né, o debate. Então naquele caso, ele como moderador do grupo, e ele permitiu aquele debate acontecer, se ele tem uma opinião sobre o assunto, é meio que função dele chegar lá e esclarecer. E nesse caso em especial, que começou assim, escroto, que já me botou na defensiva desde o começo, foi que eu cheguei e comentei aquele meu comentário inicial de que não, eu não achava que a Iggy cantando hip hop era a... Mas esse era o tópico de discussão. Sim, que a Iggy tava se apropriando culturalmente e que ela era racista. Tá, então realmente é um caso bizarro. É, aí eu cheguei e tinha falado que, na minha opinião, não, porque é hip hop é de um movimento social, enfim, hoje em dia era um ritmo e pessoas cantam ritmos, assim como gente no Brasil canta rock and roll, e rock and roll não é um ritmo brasileiro, enfim, foi assim que eu racionalizei o negócio na hora. Pra mim fez sentido, enfim. E aí o cara já chegou falando assim, fulano de tal, né, mencionando meu nome lá, você tem até tal hora pra vir se retificar a sua opinião, ou então você será expulso do grupo. Ah. Eu achei uma coisa meio escrota, foi meio agressiva. Aí que começou toda a discussão, porque eu comecei a falar que, né, tipo assim, enfim. É, esse é um caso estranho, porque se você tá abrindo um tópico pra discussão, você não pode exigir que todo mundo chegue lá concordando com você, porque senão não faz sentido existir esse tópico pra discussão. E outras pessoas já tinham saído do grupo, sido expulsas, ou saído por conta própria, por causa de problemas com ele, então assim, ele tinha um ponto, sim, ele tinha razão no que ele tava falando, ele não tá falando besteira, mas a forma como ele escolheu passar isso foi extremamente autoritária e meio infantil em algumas partes. E a forma como ele, como ele e outras pessoas do grupo escolheram reagir a minha opinião, que tava em partes equivocada, enfim, também foi errônea, porque começaram a falar que eu tava fazendo coisas que eu não tava fazendo, entendeu? Então não é porque eu chego num debate com uma opinião que não tá muito, que não é muito boa, porque segundo a interpretação deles, né, você silenciar a opinião da outra pessoa, você diminuir de alguma forma, ou fazer ela se sentir doida porque ela não sabe o que ela tá falando, enfim, o simples fato de você passar uma opinião equivocada sobre algum assunto já configura isso. E não é, porque primeiro você tem que ver se a intenção da outra pessoa é boa ou não. Tipo, naquela hora eu não tava inventando uma opinião contrária apenas pra poder criar uma situação. Eu tava realmente passando aquela que no momento era a minha opinião. E cabia às outras pessoas na discussão que discordassem de mim e quisessem, cabia a elas explicar melhor o que tava, enfim, a situação pra poder, enfim, abrir meu olho, etc. Não, sim, sim. A única coisa estranha é isso, né? É um tópico pra discussão. Então, pra ter uma discussão, os lados precisam discordar. Se você não pode discordar ou você é expulso do grupo, logo o tópico de discussão não faz sentido. Sim. E outras pessoas chegaram mais ponderadas que eu, falando, enfim, concordando com os pontos dele que estavam corretos, mas ao mesmo tempo ponderando um pouco, porque ele tava realmente um pouco extremo demais, enfim. Porque, no final, a culpa é, assim, é maior. Né? Tipo, é a indústria em si, não é só a pessoa, a figura daquela artista. Anyway. Enfim, mas aí eu só pensei nisso, porque do jeito como eu falei, parece que as pessoas são obrigadas a serem didáticas com as outras pessoas. Elas não são. Mas eu vejo. Realmente ninguém é obrigado mesmo, de verdade. Eu vejo muito. Inclusive, caso um pouco com a próxima discussão, tipo, cada vez que acontece alguma coisa na mídia que é homofóbica, que é sexista de alguma forma, graças a Deus, a gente tá numa era, né, em que as discussões acontecem, né? Hoje em dia você não mais fala alguma coisa na mídia, ou filma alguma coisa, ou mostra alguma coisa e sai impune. Mesmo que às vezes a opinião geral esteja errada, ainda assim o debate existe e o debate é útil, porque aí cada vez mais os artistas, as pessoas que produzem entretenimento, elas vão tomar cuidado e vão produzir coisas com mais qualidade, né? A minha visão é essa, tipo, eu preciso me esforçar mais agora pra eu fazer alguma piada ou pra eu retratar alguma coisa. Se eu quero retratar um estupro num filme, por exemplo, eu tenho que ter mais cuidado agora. Meu trabalho tem que ser E fora do entretenimento também, né? Se pela discussão existir, as pessoas também refletem um pouco mais antes de pensar, falar ou fazer sim, alguma coisa. E se tornam pessoas melhores, consequentemente. Sim, e você pode encarar isso de duas formas. Você pode encarar isso da forma que eu tô encarando, que é que bom que isso tá acontecendo, ou você pode encarar da forma, agora é tudo A gente já falou disso aqui antes, né? Politicamente correto, papapá, as pessoas vai perder espontaneidade, a arte não vai ser mais igual, não sei o quê. O que não faz sentido, porque arte boa é arte boa, entendeu? Tipo, meio que, sabe, não tem meio termo, assim, não tem como uma discussão, você abrir a mente do artista pra considerar pontos que ele não considerava antes, como as minorias e igualdade entre os sexos e etc. Não tem como isso fazer a arte ficar ruim, entendeu? Então eu não entendo porque tem gente que realmente encara isso. Então, assim, no que você tá falando que ninguém é obrigado, é isso, que cada vez que acontece isso, algumas pessoas são obrigadas a ficar explicando pra outros por que essa situação foi ruim, por que mostrar daquele jeito foi ruim pra tal pessoa, porque, entendeu? Isso é meio cansativo mesmo, porque, tipo, tem alguns casos que é tão óbvio que, tipo, cara, não era pra ninguém tá explicando por que aquilo ali foi um estupro. E você tem essa situação em que você tem a pessoa que sofre com aquilo, tendo que, além de tudo, passar pelo desgaste, pelo autocontrole de conseguir organizar os seus pensamentos e tudo mais, pra explicar pra alguém que não sofre com aquilo. Sim. Então é como se você estivesse ainda infligindo mais desgaste a uma pessoa que já está sofrendo com aquela situação. Um antro na internet pior que o Facebook é a seção de comentário de site brasileiro, em nossa, geral, principalmente site mesmo. Principalmente site nerd brasileiro, né? Vamos só jogar. Eu já falei mal de outras vezes, não posso falar de novo. Principalmente do Omelete, né? A seção de comentários do Omelete. Se eu trabalhasse no Omelete, eu visse o tipo de pessoa para a qual eu estou escrevendo, entendeu? Eu ia ficar muito deprimido. Eu conheço uma pessoa que trabalha pro Gizmodo e ela sofre um pouquinho lá com os comentários. Tipo, leia assim, caramba, por quê? Por quê? Por quê? Então, e já rolou há muito tempo atrás uma discussão justamente sobre isso, de que, tipo, eu acho que a matéria era sobre uma parada gay em algum lugar que tava rolando, que tava usando personagens da Disney em situações, né, homoafetivas, assim, pra poder, na passeata, no protesto lá, e pessoas reclamando, enfim, falando que, né, como você pode usar coisas de criança pra falar disso. E aí é chato, porque, né, assim, eles soltam argumentos tão idiotas, tão claramente falaciosos e antiquados e datados, e que são discussões que já era pra gente ter ultrapassado há muito tempo, e todo o tempo a gente tem que ficar explicando pra essas pessoas, né? E como você falou, se desgastando, levando ofensa na cara, tendo que respirar fundo, né? Sendo, né, sabe, the bigger person, e entrando cabeça feia na discussão, porque se também se começar a xingar, você perde a razão, entendeu? Uhum. Então, realmente é tudo muito, muito... Mas, assim, é parte do processo, eu acho, né? As pessoas são... Alguém tava comentando comigo, acho que foi minha irmã, inclusive, e... Estudando sobre a época da escravidão, né? E quando a escravidão foi abolida no Brasil, pessoas protestaram, né? Teve passeata contra a abolição, e a forma com a qual elas racionalizaram a situação foi ótima, porque, tipo, é igual acontece hoje em dia, não sou homofóbico, mas, né? Não sou machista, mas... E aí aconteceu a mesma coisa, do tipo, sim, a escravidão é uma coisa horrível. Foi horrível que eles tenham sido tirados dos seus locais de origem da África e ser obrigados a... Mas hoje em dia também não adianta mais abolir a escravidão. Porque o que eles vão fazer? Eles não vão ter pra onde ir, eles não vão ter trabalho, eles não vão ter estudo, não vão ter nada, entendeu? Então, é assim que as pessoas fazem, as pessoas relativizam tudo, né? Tipo, eu cresço, eu tô acostumado com aquela realidade que eu vivo, e eu não penso fora daquela caixinha. Eu realmente não penso de onde surgiu aquilo, aquele conceito que eu acredito, de onde surgiu aquele conceito, né? Na hora de eu dar uma opinião, será, entendeu? Cada vez mais eu tenho aprendido isso, e eu não vejo por que ninguém, as pessoas não possam aprender também, que sempre que eu tenho muita certeza de alguma coisa, será que eu tô falando besteira? Uhum. Vamos parar pra pensar, quer dizer, surgiu uma discussão, né? Se o meu primeiro instinto é achar que aquilo ali é frescura de quem tá reclamando, por que, que eu não tiro 5 minutos pra pelo menos ouvir e ver se não faz sentido, entendeu? Ainda mais se o grupo que tá falando não é um grupo no qual eu tô inserido, né? Então, eu falo isso porque isso é um aprendizado meu. Então, isso, né? Oi? O que, que você tem a ver com isso? Por que, que eu conheceria mais sobre essa pessoa, sendo que eu não sou parecido com essa pessoa? Isso, justamente. Entendeu? E é uma coisa tão óbvia, mas ao mesmo tempo que é óbvio, eu entendo por que que não funciona, porque eu mesmo, há pouco tempo atrás, já não pensava assim, enfim... É um trabalho em progresso que tá rolando agora, mas assim, então ao mesmo tempo que eu sou, que eu entendo, né, mas assim, ao mesmo tempo que quando eu começo a tentar falar isso pras pessoas, elas começam a não entender, aí eu começo a ficar intolerante de novo, entendeu? Uhum. Porque, porra, pera aí, né, aí já é muito ego envolvido, não é possível, né, que você não tá vendo sentido no que eu tô falando, entendeu? A menos que você realmente tenha alguma coisa envolvendo religião, alguma crença maior que parafuse você naquele conceito, aí já é uma outra patologia, mas se realmente é só a sua opinião e o seu ego, então não tem por que você não desconstruir isso. Eu não tenho usado muito redes sociais, mas no trabalho eu ainda tenho que passar por coisas assim, né? Vira e mexe, eu escuto alguém falando, não, isso aqui é aquela piranha de alma. E aí lá vou eu refletir e pensar, devo falar algo sobre o assunto ou devo deixar quieto? Não, porque falar algo sobre o assunto vai gerar realmente uma briga, uma discussão, uma questão mais pessoal. Não vai, lá é tranquilo sobre isso. Porém, com certeza eu vou perder pelo menos uma hora da minha vida aqui, tendo que explicar um monte de coisa pra essa pessoa, e tendo que discutir um monte de coisa com essa pessoa, e tendo que rebatir um monte de falácia, assim, mó trabalho. Eu quero perder essa uma hora. E aí, às vezes sim, às vezes não. Eu tento sempre que dá, mas... Você... É trabalhoso, é custoso, e olha que eu ainda não sou uma mulher, né? Então eu ainda não sofro com isso, mesmo assim é custoso pra caramba. Então imagina pra alguém que tá sofrendo com isso, que tá sendo afetado por isso, ainda ter que ter isso como agravante pro custo de ter que explicar, sabe? Ter que discutir. Você tem que escolher suas batalhas, né? Mesmo assim. Em certas situações realmente não é apropriado por vários motivos, como você falou. Dependendo de quem for e aonde você tá, você já sabe de antemão que a pessoa não vai mudar de ideia. Você só vai perder seu tempo mesmo e tal. Então você tem que ter bom senso pra ver, bom, eu falar alguma coisa aqui agora desse jeito pra essa pessoa vai gerar pelo menos, assim, uma sementinha que de repente ela vai poder desenvolver depois, entendeu? Uhum. Sobre o assunto e tal. Mas fala aí do negócio do Game of Thrones. Eu tô sabendo pouco disso daí, porque eu não assisto a série faz um bom tempo. Eu sei que já passou tempo suficiente pra não ser considerado mais spoiler, ou é bom a gente avisar? É spoiler, né? É spoiler, tá bom. Então, spoiler, inclusive, a gente tem que falar sobre isso, sobre qual é a lógica, a nossa lógica de spoiler e não spoiler, tá ficando cada vez mais complicada. Então, assim, basicamente é o seguinte, sempre que a gente tá falando de algo que só um de nós viu, a gente não vai dar spoiler. Quando os dois viram, vai rolar spoiler doidado. Como não tem como saber o que... Nesse caso de Game of Thrones, eu não me importo. Então pode rolar. Não, não é spoiler. Tá, beleza. Assim, vai ser spoiler, tá? Pra quem não viu. É, e também porque chama uma discussão maior. Então, infelizmente, vocês vão ter que engolir essa. Mas quem não viu, pula. Só pular, se vocês quiserem. Fizeram muita questão. Não, mas eu tô falando. Eu ia propor se não desse muito trabalho. Não sei, de repente, na lista, especificar o que vai ter spoiler e o que não vai. Parênteses. Eu posso fazer isso. Peraí. Spoilers. Porque, não, eu tô falando isso porque até uma amiga minha virou e falou assim: ah, eu tô vendo aqui. Você tem um podcast, eu queria ouvir, eu queria saber a opinião de vocês sobre não sei o que, mas spoiler. E nem eu lembrava mais se tinha falado spoiler ou não do negócio. Tá bom, a gente vai falando e eu vou marcando aqui. É porque esse é um desses casos que eu lembro que eu falei lá atrás, que eu tava refletindo sobre essa questão de spoilers, as paranoias de spoilers, e sobre como às vezes o spoiler faz sentido. O spoiler pode ser algo bom, porque é um assunto, nesse caso, se você não escuta a discussão sobre esse assunto porque tem spoiler, você tá perdendo uma discussão bacana sobre um assunto que as pessoas estão discutindo e que pode agregar umas coisas legais pra você, sabe? O spoiler é só pelo spoiler. Eu peguei spoiler desse assunto em especial, porque eu li sobre isso antes de ter visto o episódio. Mas é porque é uma coisa que já vinha a tempo, porque o que acontece é o seguinte, nessa temporada eu não li os livros, mas enfim, aparentemente no livro tem uma... Eu acho que a série já chegou onde eu não li ainda também. Não, tipo, tem o Ramsay, né? Que é o Ramsay Bolton, Bolton o nome dele, não é? É Bolton. Mas, enfim, você querer que eu lembre nome de Game of Thrones é demais pra mim. Mas esse é o Ramsay, ele é o vilão lá, o maluco lá. Que castrou o Theon, etc. E no livro, ele tinha uma garota que ele se casa com ela, né? E essa garota no livro, ela sofre muita violência na mão dele. Ela é estuprada, ele coloca outras pessoas pra fazer coisas com ela, enfim. Se eu não me engano, ela é aquela amiguinha da série. Não, não sei. Não é ideia, porque ela não tem na série, entendeu? Sim. Mas acho que é a amiguinha. E é justamente por isso. Aí, há um tempo atrás, quando a trama da Sansa começou a se encaminhar de forma diferente do livro, e a Sansa agora vai... E aí depois os produtores declararam que realmente pra poder dar um pouco mais de importância pra Sansa na história, porque o material que tinha no livro já não era mais tão interessante, etc. E pra poder enxugar um pouco a série, é uma coisa normal de adaptação, eles fundem alguns personagens, né? Então a trama dessa menina ia se passar a ser a trama da Sansa. Quando anunciaram isso, e realmente a série começou a caminhar pra Sansa realmente casar com o Ramsay, algumas pessoas começaram a ficar preocupadas. Peraí, isso quer dizer o quê? Quer dizer que a Sansa vai ser violentada na mão dele? O que é... E aí, isso aconteceu, né? A Sansa casou com ele. A cena não é tão terrível quanto dizem que é no livro, né? Na verdade, a cena é só isso. Tipo, ela realmente... Ela casa com ele porque quer um casamento consentido, né? Digamos, porque ela quer um plano maior, que ela realmente quer casar. Ela quer recuperar, né, o Winterfell pra família dela. Ao mesmo tempo, é toda uma manco... ao mesmo tempo, ela meio que não decide, assim. Ela realmente tá sendo brincada pra lá e pra cá por vários homens, assim. Porque é um mindinho que meio que leva ela pra lá... E meio que dá uma convencida nela pra ela casar com o cara. Ela vai casar com o cara. E na noite de núpcias, ela comenta que quando ela casou com o Tyrion foi um... Né, foi um cavalheiro e não tocou nela e tal. Ela é virgem ainda, não sei o quê. E aí o Ramsay meio que começa a insinuar que, né, igual comigo vai ser meio que diferente, né? A gente casou, vai ter que rolar, né? Como que essa cena poderia ter sido feita pra mim? Enfim, já que ela casou com ele e já que ela tem um plano de recuperar as terras dela, ela poderia muito bem ter consentido e dormido com ele, entendeu? Eu casei com ele porque eu quis... Uhum. Eu tenho que consumar isso, porque é assim que funciona, vamos lá, entendeu? E teria sido mais interessante pra evolução da personagem, teria sido diferente, teria sido mais surpreendente, inclusive, etc, etc. Ao invés disso, eles escolheram uma rota mais tradicional. Ela meio que... Ela não tá muito confortável, ele vai e joga ela assim no... Joga ela assim, meio que de bruços em cima da bancada, né? Arranca assim a roupa dela por trás. E ele obriga o Theon a ficar olhando. Aí a câmera corta deles, foca no Theon chorando, assim, sofrendo, vendo aquela cena. E a Sansa dá uns gritos, assim, e acaba ali, né? No episódio seguinte, não continua dali. No episódio seguinte já passou um tempinho, uns dias, ou semanas, não sei direito. E a gente descobre que ela tá sendo diariamente violentada e maltratada e até machucada por ele. Ela tá bem machucada, enfim, né? E aí começou a discussão, né? Várias pessoas... Eu fiquei sabendo disso porque um site que eu sigo chamado The Mary Sue, que é um site nerd feminista lá, que é bem legal esse site. Na verdade, os únicos sites pra notícias, assim, de cultura pop que eu acompanho mesmo é o Den of Geek e o The Mary Sue. Pra mim são os melhores. E eles fizeram uma reportagem sobre isso falando que o site desistia de noticiar... Ah, foi essa notícia que eu li, foi por conta dela que isso. Eu tô sabendo. Isso, o site desistia de falar sobre Game of Thrones a partir de agora. Eles não iam mais divulgar de nenhuma forma, fazer review, comentar, passar trailer, passar nada. Alguns casos que fossem muito relevantes por conta de algum ator ou alguma coisa assim, ia ser discutido numa política assim de... E essas coisas do caso a caso pra ver, etc, etc. Muita gente achou que isso é exagero. Muita gente tá dizendo que não foi estupro, porque ela sabia, ela casou com ele, enfim. Ela tava meio desconfortável, mas não foi estupro. Ok. É, okay, como sempre, claro. Né? E... porque mesmo ela consentindo, também seria, né? Isso, não, claro. Seria interessante pro personagem, porque ela estaria, enfim, aceitando algum rim por um plano maior, etc. Mas ainda seria um estupro. Não, e aí o que os produtores falam é isso, que é uma coisa que realmente é uma etapa, só uma etapa daquela personagem, uma coisa que vai render frutos pra evolução dela, enfim, no final das contas, enfim, pessoas falando que é só uma coisa que tá acontecendo com uma personagem, não tem nada a ver, você não tem que colocar gender politics em tudo, é ficção. A pior resposta que eu ia dar. O argumento que o site dá, nessa reportagem do Emery Sullivan dá, que eu achei bem interessante, é o seguinte: eles falam assim, que essa cena em especial, né? Tipo, ela não serve pra estabelecer, pra poder... Ela não serve pra desculpa, gaguejei. Pra estabelecer um desenvolvimento pra Sansa, porque ela já passou por isso antes. Ela já superou. Ela já sofreu na mão de homens abusivos na vida dela. Ela já superou isso. Então seria meio que um retrocesso pra personagem. Você tá fazendo de novo ela passar por algo que ela já passou e já superou. Então é repetitivo. Isso não serve pra poder estabelecer o Ramsay como vilão, porque a gente já sabe disso. A gente já sabe o quão doentio e degenerado ele é, né? Ele cortou o pau do cara e fez o cara comer. A gente já sabe disso. Não precisava ter mais isso. Já tá mais de cabeça. Não serve nem pra reforçar, pra usar a Sansa como device pra desenvolver o Theon, porque o próprio Theon também já sofreu pra caralho. Sim. Do cara. Então, enfim. Não serve pra estabelecer o mundo de Game of Thrones como um mundo machista e ruim pra mulheres, porque isso já tá mais de cabeça desde que começou a série. É um mundo medieval, a gente já sabe disso. Ninguém é idiota, né? Campeonato. E é curioso em Game of Thrones, porque... pelo menos lendo os livros, em muitos momentos eu achava que as coisas iriam pra um lugar muito mais pesado do que foram. Então, ele muitas vezes me surpreendia. Eu achava que as coisas iam caminhar pra estupros, pra coisas terríveis, e as coisas não iam tão longe assim. Então, ainda é um mundo que apesar de ter as suas questões, ele ainda tem as suas rédeas também, né? E imagino que no livro também o estupro da menina lá pelo Ramsay tenha um peso grande, porque é um livro, são livros grandes, são livros que muitas coisas horríveis acontecem, mas estupros são poucos. Você consegue contar nos dedos de uma mão quantos estupros tem, são bem poucos. E normalmente são cenas com peso. Então, tem isso também, né? E era isso que eu tava pensando enquanto você me contava. Tipo, você tá fazendo a Sansa passar por uma... ela já lidou com homens, escrotos e tudo mais, mas você tá fazendo ela passar por uma agressão física constante. E isso muda a personagem. E a série, eu não sei muito bem qual o plano deles agora, que o livro e a série vão se dividir, enfim, o que vai acontecer, porque a série já chegou nos livros, praticamente. Então, eu não sei muito bem qual é o plano deles. Mas... será que eles vão transformar mesmo? Vão fazer isso? Tem um impacto que isso teria? E vão realmente transformar essa personagem em outra personagem? Eles estão dando outra coisa pra essa personagem. Ou será que, no fim das contas, tudo isso ainda nem vai ter o impacto que isso teria realmente na personalidade de uma pessoa e na... Eu acho assim, né? A discussão que levantou pra mim foi justamente essa. Né? Hoje em dia... bom, enfim, foram duas coisas. Primeiro que a gente sabe que Game of Thrones é uma série que ela é perigosamente sexista às vezes, entendeu? Ela sim, ela lida com a sexualidade feminina de uma forma que ela não faz com os homens, quer dizer, todo episódio, a série de HBO no geral, né, mas Game of Thrones principalmente, todo episódio vai ter uma mulher nua e sem roupa, e a câmera vai passear no corpo dela, e vai ser óbvio, mas não faz a mesma coisa com os homens, né? Sempre tem um motivo pra isso acontecer e tal, e aí até já me disseram, não, mas isso aí realmente, pra estabelecer que, enfim, né, que naquele mundo, enfim, é assim que funciona, tá uma cena num puteiro, você quer que esteja o quê, né? As mulheres não estejam peladas? Eu falei, não, mas não é isso, mas por que o homem tá vestido, entendeu? Por que tem cenas e mais cenas e mais cenas que não servem pra absolutamente nada? É só uma mulher realmente tirando a roupa, a cena não tem significado é nada antes, nem nada depois. E aí, pelo que eu me lembro, são cenas grandes, né? Não é tipo um ou dois segundos, não. São cenas de pelo menos 30 segundos. É, assim, que raramente realmente tem algum papel forte em estabelecer alguma coisa ou estabelecer... Algumas cenas servem pra estabelecer alguns personagens, mas... Só que às vezes elas se repetem também, que é um negócio que aconteceu em True Blood, né? Que é tipo, né, lá no começo, né? Ah, tinha o pegador, ele pega várias minas. Então, numa temporada, vai aparecer trepando com umas 5 minas diferentes. A gente já entendeu que ele pega várias minas, cara. E aí que eu tô falando, e aí atravessa a linha, né? Uma coisa é você estabelecer ou usar o estupro como realmente um plot device pra alcançar algum resultado com aquele personagem, ou etc. Enfim, você pode escrever sobre tudo, você pode, né, mostrar de tudo ali o que precisa mostrar pra história, mas aí tem uma linha tênue que separa você mostrar porque é necessário pra história, ou você mostrar só por causa daquele do fascínio que aquilo gera. Então você tá mostrando um monte de mulher nua, porque é isso que os homens gostam de ver, e as mulheres não se importam, né, porque o ponto de vista principal do mundo é do homem, né? Então se você coloca um monte de homem pelado e nenhuma mulher pelada, as mulheres vão curtir, os homens não, né? Mas se você coloca um monte de mulher pelada e pouquíssimos homens pelados, os homens vão adorar e as mulheres também não vão se importar, do mesmo jeito. Então, então eles escolhem fazer isso. E a coisa do estupro também, porque o estupro, você estuprar uma mulher e tal, você tem que mostrar isso gera um fascínio, uma coisa bizarra no ser humano, né? A gente gosta de ver isso acontecendo, sei lá por quê. Então, até que ponto vocês estão só brincando? Vocês realmente têm um plano pra aquilo? A personagem, a Sansa alguma coisa vai acontecer com a personagem down the line que é importante isso ter acontecido com ela, ou vocês só querem fazer uma coisa de exploitation mesmo, vocês querem, tá vendo essa personagem que vocês adoram? Agora a gente vai estuprar ela e vai violentar ela, vai perder a virgindade dessa forma, pra poder causar um desconforto no espectador, só pra isso, entendeu? Isso é pobre, assim, isso não só é um recurso narrativo pobre, como acaba aí a gente fica um pouco decepcionado com a série, com os roteiristas, etc, e você acaba usando de forma leviana uma temática que é muito séria pra muita gente, que pra quem tá assistindo pode trazer à tona coisas muito experiências que pessoas tiveram, enfim, que são ruins. Então assim, você tem que fazer aquilo contar, né? Se você quer usar aquilo, tem que ser com responsabilidade, você tem que saber o que você tá fazendo ali. Organizando um pouquinho melhor os meus pensamentos, né? O primeiro motivo escolhido seria esse que você falou, sobre realmente ser uma cena de puro choque, uma banalização ali do estupro só pra chocar, e é isso, não serve pra nada. Em seguida, viria o fato do Tion tá... O segundo motivo escolhido poderia existir, né? O fato do Tion tá assistindo, então você usa o estupro de uma personagem importante... apenas como motivação para um homem, que pode ser o caso, inclusive, talvez isso mais pra frente venha a se desenvolver dessa forma. Inclusive, até conversando com uma amiga minha sobre isso, ela não achou nada demais, ela até falou, não, isso aí provavelmente vai ser porque a partir de agora vai ser o Theon vai começar a reagir, ou algo assim, porque ele viu, aquilo vai chocar ele vai começar a reagir e tal. O que pode ser sim, mas aí cai do que você disse, que é mais uma vez, que é esse a trope comum, que é você ferrar uma mulher pra poder servir de motivação pra um cara, enfim. E se você faz isso com uma mulher que ainda não é tão importante, como por exemplo a namorada na geladeira do Kyle Rayner, Lanterna Verde, já é escroto. Imagina se você pega uma personagem importantíssima que você tá acompanhando há temporadas, que é o personagem favorito de muita gente, e faz isso com ela, sabe? É ainda mais escroto, né? Já era escroto, ainda mais escroto. E a terceira coisa é essa promessa de que isso vai trazer algum desenvolvimento pra ela. E eu acho que é bullshit. Eu também acho, porque Game of Thrones não desenvolve ninguém, tipo... Isso, a gente tem que admitir, a série tá muito parada, tipo, né, 5 temporadas depois nada aconteceu com ninguém direito ainda. O livro também é assim, né, e aí eu não sei muito bem pra onde que a série vai agora também, porque a série tá praticamente alcançou o livro. Acho que mais uma temporada aí eles matam o que tem pra matar. Não, agora eles já estão fazendo várias coisas totalmente diferentes e, inclusive, é capaz de ficar bom, porque assim, eu tava achando essa temporada extremamente parada, eu gostei muito da temporada passada, a quarta, pra mim foi ótimo. Essa até agora, até 2 episódios atrás eu tava achando muito sonolenta, aí agora começaram a acontecer certas coisas que empolgam muito, e dá a impressão que realmente eles estão com o pé no acelerador, entendeu? Eles perderam o medo de segurar e estão fazendo coisas acontecerem mesmo, entendeu? Acabou sendo a terceira temporada de Lost, né? Sim, tipo, tem dois... metade enrolada, porque eles não sabem o que eles vão fazer, e a partir do momento que eles combinaram o final, deslanchou. Sim, dois personagens, duas storylines personagens acabaram de se encontrar no episódio passado, que isso não aconteceu no livro. E foi incrível. E foi assim, porra, demorou, né? Finalmente, vocês se encontraram. Vamos lá agora. E foi bem rápido. E legal que quando eles decidem, né, caminhar pra esse encontro, você na hora se prepara. Nossa, só o caminho que os dois vão levar pra se encontrar vai levar 3 temporadas, né? Só que não, tipo, 2 episódios depois já estavam lá. Então, assim, então tem esperança de que agora... Então, assim, se realmente fosse... Então, assim, como eles estão colocando, botando o pé na tábua agora, aparentemente, não sei. Então, talvez, se tiver que ter alguma coisa, algum desenvolvimento real pra Sansa, talvez de fato aconteça. Agora que eles estão realmente por conta própria. Então, não sei. Mas o que eu penso é que talvez venha depois, viu? Porque eu acho que, assim, você usar o estupro como plot device, como desenvolvimento de personagem, é algo muito, muito, muito difícil. É muito complicado você fazer isso direito. Então, partindo do descaso e do descuido deles desde o primeiro momento, que é a cena em si, não parece estar nos planos deles iniciais fazer esse tipo de coisa. Talvez daqui em diante, por conta da reação negativa, por conta de tudo mais, eles tomem um cuidado maior, contratem alguém pra supervisionar, pra ajudar nesse roteiro e caminhar ela pra um caminho que possa vir a ser interessante. Mas eu não acho que a cena tenha acontecido por causa disso. Assim, aparentemente... Vai ser só uma reação vai ser só uma resposta à reação negativa. Não, aparentemente o que... a Sansa começou a reagir, tipo, no episódio seguinte ela... Porque a Brienne, ela tá tentando... Ela fez uma promessa, né, a Caitlyn, de reunir as filhas dela e tal. Na temporada passada ela acha a Arya não recusa a ajuda dela. E nessa ela encontra a Sansa, e a Sansa também recusa a ajuda dela, né? Mas ela tá lá acampando, olhando pro castelo. Ela fala pra Sansa que a hora que você quiser me ajuda, você vai acender uma vela na torre e tal, eu vou saber que você, né, me quer, né? Aí eu vou lá te ajudar. Então começou a caminhar meio que pra isso. Achei que fosse isso, beleza. Então, e ela precisou disso pra Sansa reagir e pedir ajuda da Brienne e tal. Mas aquele negócio, são todas coisas, assim, que não precisavam de um estupro, uhum, pra personagem alcançar. Porque ela já passou... Agora eu não lembro muito bem, mas eu acho que essa cena de quando você precisa de ajuda acende uma vela, isso acontecia no livro. Eu não lembro. Eu não sei. Que quem... Acontecia no livro, não era com a Brienne, era com outro personagem. Eu acho que é aquele maluco bêbado lá, não lembro. Tem um cara lá que falava que tinha essa parada. A Sansa podia chamar a ajuda dele a qualquer momento, e aí o tipo de abuso que ela tava sofrendo era aquele que ela sofria em King's Landing, que era lidar com Joffrey e todas essas coisas, e não um estupro. Porque foi aquele negócio, tipo, a personagem já passou por isso, né? Ela já passou por... Ela não chegou ao extremo de ser estuprada, mas ela já passou por isso. Daí você tá dizendo o quê? Que precisou... Ela, de fato, sofreu o pior que você pode sofrer na mão do cara lá, pra ela realmente sacudir a poeira, entendeu? Tipo, não podiam ter escrito ela de forma um pouco mais forte antes, sem ela precisar chegar nesse extremo e tal. Então, assim, é toda uma questão mesmo de necessidade, né? Quando você aborda uma temática que é tão séria, você tem que, né, acho que enquanto roteiristas, eles tinham que se perguntar: precisa mesmo? Ou isso aqui a gente pode conseguir de outra forma, mas vamos fazer dessa forma só porque isso vai chocar a galera? Então, acho que isso foi só por isso mesmo, assim, tá bem claro que foi só pelo choque velho mesmo. Eles queriam... E você viu que o Martin imediatamente tirou o corpo fora, né? Primeira coisa que ele falou: não tem nada com isso. Sim, gente, com certeza. Reclama com eles lá, abraço. Não, ele falou, ele não tá nem roteirizando mais a série, né? Ele falou: olha, eu tô saindo porque eu tô me concentrando no livro, tô me concentrando em fazer o melhor livro que eu puder, enquanto eles estão se concentrando em fazer a melhor série que eles podem. Ele falou algo assim. E realmente não tem nada a ver com isso, então. O livro tem vários e vários e vários problemas, de misoginia, etc. Mas a questão do estupro, ela sempre é considerada uma coisa séria lá no livro. Eu tenho sempre essa impressão. É uma coisa séria, é algo que realmente vai marcar a personagem, vai ser realmente importante e bem tratado. Então é curioso também, né? Porque a própria série também deu uma segurada, né? A série podia ter feito isso antes e não fez. Então o que será que aconteceu pra que de repente eles falassem foda-se e fizessem nesse jeito? Isso, é uma questão de que essa temporada não tem muitos momentos, não tem muitos wow moments como teve a temporada passada. Não tem muito twist, não tem muita cena de cair o queixo, não tem muita revelação bombástica, não tem nada disso. Então por isso eles estão criando onde não tem. Então criaram isso pra chocar bastante no final de um episódio, criaram um encontro desses dois personagens que eu falei no outro episódio pra poder dar um momento wow daquele episódio. Enfim, eles estão inventando porque aparentemente na matéria-prima original que eles têm disponível agora, não tem muita coisa tipo assim, acontecendo, entendeu? Então, é isso. A Sansa foi vítima disso mesmo. De uma necessidade de criar um momento de choque mesmo pro público. É, e agora ela vai desenvolver algumas coisas, sim. Ela vai, de repente, tomar mais as rédeas da vida dela um pouco. Mas ela podia ter tomado de outras formas e tal. Sem precisar passar por isso. A questão final é essa, entendeu? O raciocínio final é esse. Ela podia... Talvez isso sirva pra alguma coisa, mas ela podia ter chegado a essas conclusões de outras formas. Então, é realmente a discussão que abre é isso mesmo, assim, independente do que foi isso, tipo, quando um filme ou uma série, enfim, vai, um livro, enfim, vai descrever um estupro, se aquele estupro é realmente necessário, porque isso é uma coisa que é uma questão séria pra muita gente, de verdade, então. É um trigger pra muita gente, então é complicado você mexer com essas coisas na mídia, assim, de forma tão, tão leviana, entendeu? E é uma dessas discussões que muita gente pode encarar como mimimi politicamente correto, só que não, é importante que a gente tenha pra que pra que se aumente a qualidade mesmo da cultura pop que a gente tá consumindo. Uhum. Ou, eu passei pra cá, não sei se é aqui que tá, o piloto da Supergirl. O piloto da Supergirl. Que tem? Eu meio que considerei ele uma notícia, né? E não uma série mesmo, já que ele... É, ele vazou, né? É, vazou, né? Aí eu assisti. Ah, não, pode ser, a gente pode falar disso agora. Tá bom. Você chegou a ver o trailer? Eu não vi, eu vi o trailer. O que você achou do trailer? Você acha que ela é a heroína feminista que vai salvar esse mundo machista que a gente vive? Não sei, cara. Eu gostei do trailer. O trailer foi positivo pra mim. Eu achei interessante. Uhum. Você não? Achei legal. Só achei meio bobo demais, né? Porque achei muito derivativo, né? Achei muito o Diabo Veste Prada. Uhum. E aí o povo começou a comparar. Você chegou a ver aquele trailer do filme da Viúva Negra que o Saturday Night Live fez? Ah, sim, sim. Uhum. Foi super engraçado e tal, porque aí transformaram, né, brincaram com esse negócio de que, ah, bom, como ela é uma heroína e é mulher, né, tem que ter um tom de comédia romântica. Aí, uhum. E no trailer tem uma parada meio que Diabo Veste Prada, que ela trabalhando num lugar com uma patroa meio uhum. filha da puta, não sei o quê, e ela toda insegura, tendo que se provar, não sei o quê. Então, tem, mas é difícil dizer se vai tratar isso bem ou não, porque também tem esse outro lado, né? Também tem um lado em que se a personagem não é a strong female, ou seja, se ela não é uma mulher que se comporta um pouco mais, tem questões sociais mais ligadas ao universo masculino do que ao feminino, ela não é uma mulher forte, também é meio zoado, né? Dá pra você pegar esses elementos que são vendidos como elementos do universo feminino, pela mídia, etc. Também se apropriar deles, sabe? A existência deles não necessariamente transforma aquilo em algo ruim. Não, eu concordo, tipo, eu não acho que o fato dela ser... Porque eu vi o piloto, né? Até falando sobre uma... Porque eu geralmente não vejo o piloto vazado por causa da qualidade, mas desse jeito, do jeito que saiu em 720 e 1080p de verdade, assim. Uhum. Inclusive, eu tenho certeza que isso foi de propósito. Tem episódio inteiro, né? Tem episódio inteiro. Não, porque assim, ano passado vazou Flash e tinha vazado Constantine também. Ambos com qualidade bem ruim. DVD rip bem escroto, assim, mesmo pra... Ah, você tá falando do episódio, eu sei que você tá falando do trailer. Não, não, o episódio, o Supergirl, episódio 1, season 1, episódio 1, uhum. saiu, vazou, qualidade perfeita, assim, como se já tivesse estreado na televisão mesmo. E eu baixei de teste pra ver como é que tava a qualidade, vi que tava bom assistir. E não me sinto culpado porque a emissora queria que você assistisse porque eles mesmos vazaram, entendeu? Tenho certeza absoluta. Sim, impossível claro. Ter vazado um negócio com qualidade tão boa, assim, tipo, eles de fato vazaram pra poder testar as águas e ver o que pode ser acertado a tempo e tal. Então, assim, o meu problema não é com o fato dela ser uma... Ela é uma menina mais insegura e mais nerdzinha, não sei o que. Isso é super legal, isso é super charmoso. Ela é uma ótima... A atriz é bem carismática, eu não conhecia ela. Aparentemente ela fez Glee ou algo assim antes, e ela é bem legal e tal, eu gostei bastante. Mas... O problema é que a coisa dela trabalhar no... Porque aí, tipo... É aquela personagem que tem os quadrinhos também, acho que é Cat Grant ou algo assim. Aqui uhum. ela é dona de um conglomerado de, enfim, de comunicação, enfim, um jornal, site, sei lá. E aí ela trabalha pra essa mulher. E é uma pegada totalmente de Diabo Veste Prada mesmo. Eu só achei muito derivativo demais. Então, o problema não é ela ser insegura, nem ela trabalhar numa, né, pra uma outra mulher, que, enfim. O problema é o clichê mesmo que eles usam, entendeu? É muito bobo, assim, bem bobo. E a forma como eles fazem não é nada diferente do que já foi feito 1 milhão de outras vezes em outras séries, entendeu? E também o outro problema mesmo é isso, é muito derivativo. O tom é a... sei explicar, tipo, o Jimmy Olsen, por exemplo, por que ele é um gostoso, entendeu? Não tem motivo nenhum pra ele ser um gostoso, não tem motivo nenhum, é só porque realmente tem que ter um gostoso na série, então coloca ele, né? Ou, enfim, não tem motivo nenhum pra ele não ser absolutamente nada a ver com o Jimmy Olsen que a gente conhece, entendeu? Ele só se chama Jimmy Olsen, mas ele é um cara gostoso, entendeu? Que usa camisetinha marcando músculo, entendeu? Nada a ver com nada. Então, assim, eu achei que tem potencial, me animou pra assistir mais, né? A forma, assim, a personagem, como eu falei, ela é muito... Ela que salva tudo, porque ela é muito boa, ela é super simpática, super legal, super carismática. E Algumas cenas de ação são legais também. Eu acho que ela não luta tão bem ainda, assim. Ela precisa treinar um pouco mais. Eles precisam investir nisso. Mas as cenas de voo são bem feitas. Os efeitos estão legais. Tirando o efeito de Krypton no começo, que é bem tosco. Mas o resto tá bem aceitável, tá bem legal. Algumas coisas bizarras. O fato de existir Superman nesse mundo, ele só não aparece. E parece que nunca falam o nome dele também, né? Não falam? Não reparei. Parece que sempre dão a entender. Tipo, aquele cara, o Super... Mas Superman, ninguém nunca fala em nome nenhum. Não reparei isso. Eles não têm os direitos, será? Talvez, eu não sei, eu não vi, eu só ouvi falar. Eu não sei. Essa parte eu realmente não reparei. Aparece só porque, assim, na trama ela é enviada numa navezinha, né, atrás do Kal-El pra poder proteger ele, mas ela fica presa na Zona Fantasma durante um tempo. Quando ela sai de lá e chega na Terra, o Superman já tá estabelecido, né? Então ele salva ela na navezinha e leva ela pra uma família lá criar ela. Família de cientistas, sei lá, amigos dele. E aí, a única parte que aparece ele é a parte que tá no trailer, inclusive aquele trailer passa o piloto inteiro. Né? Literalmente, não tem nada mais ali, além daquilo. Aparece a silhueta dele assim contra o céu, assim, sombreada, estendendo a mão pra ela, assim, tal, e só isso. Depois aparece ele voando e acabou. Então é muito estranho, assim, por que que ele não faz parte da vida dela? Ela cresce, né? Então aí a série pula, sei lá, uns 10 anos, mais que isso. Então, assim, você tá no universo que já possui o Superman estabelecido há uns 15 anos, assim, que já existe Superman. Uhum. Né? Ele é praticamente final de carreira já. Quando ela chega criança na Terra, ele já existe, já é famoso. Daí ainda salta mais uns 10 anos, acabou, né? Então, uhum. E é estranho que ele não aparece, ele não faz parte da vida dela de forma alguma, assim. Ela decide, ela por acaso salva a irmã dela lá, que tá no avião, que tá caindo, enfim, ela salva e tal. Ela se sente bem sendo aquela heroína e tal, não sei o que. Ela faz o uniforme pra ela, ela começa a agir como Supergirl. E... Enfim, tipo, tem... Enfim, eu só achei estranho isso. Como que eles vão explicar o fato do Superman nunca aparecer, hora nenhuma, não fazer parte de forma alguma da vida dela? Aparentemente, ele é amigo do Jimmy Olsen e o Jimmy Olsen dá recadinhos do Superman pra ela, sabe? Ele mandou dizer isso pra você, ele está muito satisfeito com você, ele... E isso me incomodou um pouco também, entendeu? Porque ele não aparece... E ao mesmo tempo ela tá na sombra dele o tempo todo, entendeu? Porque essa fala me incomodou um pouco. Ele falou que ele está muito orgulhoso de você, papá. Foda-se que ele tá orgulhoso de mim, entendeu? Ele não tem que estar orgulhoso de mim. Ele nem faz parte da minha vida, entendeu? Filho da puta nem veio pro meu universo. Ela não questiona isso, hora nenhuma. Assim, ele é meu primo, por que ele não faz parte da minha vida, entendeu? Isso me incomodou demais, porque era tão fácil inventar um motivo pra isso. Você podia inventar que naquele universo, por exemplo, o Superman sumiu. Ele foi pro... Se passou tanto tempo, foi? Né? Se passou tanto tempo, que ele poderia. Poderia ter até um arco, um mistério da série, assim. Superman tava lutando com o Apocalipse e sumiu. Morreu. Sei lá, entendeu? Não tem mais Superman. E agora, no mundo, tem 100 heróis, precisa da Supergirl, entendeu? Algo assim. Então, pra mim foi um ponto negativo. O que mais me incomodou de tudo foi só isso mesmo, assim. Essa Superman Factor. Acho que tudo muito estranho, a forma como elas abordam ele. Mas que isso pode ser desenvolvido. Parece ser uma questão legal, né? Parece que eles não podem usar. Não, mesmo. Com certeza, eles não podem usar, mas é que tá. Já que não pode usar, inventa uma outra coisa melhor do que ele tá lá, ele só não parece. Mas isso pode muito bem ser abordado e desenvolvido no resto da temporada. Então, assim, uma coisa que, enfim, né? Tá aberto. Pode ser também que esteja ainda em negociação, né? Então eles não podiam usar ainda. Pode ser. E eventualmente eles vão poder usar o Superman, então não queriam. Não sei. Mas ao mesmo tempo, como o piloto, ele serve pra vender a série, né? Nenhum piloto, a gente também não pode ser também tão bonzinho assim não, sabe? O piloto, ele tem tanta série passando hoje em dia, sua atenção tá dividida em tantos lugares, que pra uma série ganhar a honra de ter você assistindo ela, ela precisa te ganhar um pouquinho no piloto. Assim, se tem um buraco desse no piloto... Era pra ter abordado isso de alguma forma, nem que seja numa fala, o porquê do Superman não aparecer, pra depois ser melhor desenvolvido, mas assim, de início, isso não poderia ser uma questão tão incômoda, entendeu? Uhum. Então é isso, tipo, eu achei uma série boa que tem potencial pra seguir em frente, mas eu achei algumas escolhas, o setting que eles escolheram colocar ela, eu achei muito bobo e muito genérico demais, que não precisava ser, entendeu? Então assim, eles poderiam escolher um zilhão de tipos de vida civil diferente pra ela, por que que tem que ser uma paródia de Diabo Veste Prada, entendeu? Sim, só isso. E o fato de Jimmy Olsen ser gostoso, que não serve pra nada. Eu não quis assistir o piloto. Hã? Porque eu não quis assistir o piloto, porque me incomoda que o piloto vaza muito antes da série estrear, né? Claro, seis meses antes. Então, eu vou assistir esse piloto pra quê? Não vai ter mais nada depois. É. Vai demorar pra caralho pra ver de novo. Não é que eu gosto muito e fico, tipo, ansiosão, não? Deixa quieto. Foi tudo muito estranho, porque aí ela tem... Ela faz parte também... A irmã dela faz parte de uma espécie de um Torchwood, assim, um escritório secreto lá que luta contra ETs e tal. E a Supergirl meio que vai trabalhar com eles, assim. Não pra eles, mas com eles, né? Uhum. Porque, na verdade, o esquema da série vai ser esse. É, quando ela tava saindo da Zona Fantasma, ela traiu pra fora uma nave prisão. Então, vários criminosos kryptonianos caíram na Terra. É, então isso vai ser o Monstro da Semana. Daí cada semana ela vai enfrentar alguém dessa prisão, entendeu? Provavelmente. Entendi. E tem uma vilã recorrente também que no finalzinho aparece. Então assim, é... enfim, a série é boa, eu só achei assim que realmente eles precisavam. E assim, todas as falas, entendeu? Todas as falas são frases de efeito, assim, no episódio inteiro. Então, frases de efeito pra sair no trailer, entendeu? Então, a irmã dela, você precisa voar, Kara, o mundo precisa que você voe, coisas assim, entendeu? Tipo, enfim, mas tem potencial. É, mas eu só achei tudo muito batido, entendeu? As falas, a dinâmica das duas irmãs, eu achei batido, tudo já foi feito várias vezes. A única coisa diferente ali é ela, é o fato dela ser a Supergirl, e tá em live action, e tá nos anos, a gente tá em 2015, não é aquele filme antigo de 80, entendeu? E é um seriado de TV, enfim, é só isso que é diferente, mas é. Mas eu vou continuar assistindo, com certeza quando estrear eu vou assistir alguns episódios e tal. Pra ver qual é, porque ainda tem esperança, é a mesma galera que tá por trás de Arrow, de Flash, enfim. Então pode ser alguma coisa boa acontecendo. Ao mesmo tempo, não é TV a cabo, né? É uma TV aberta, então é. Eu posso já visualizar várias opiniões conflitantes ali a respeito de qual o tom que essa série deve ter, afinal de contas, pra quem que a gente tá vendendo isso, entendeu? Isso pra mim eu acho que pode prejudicar a série a longo prazo, né? É, porque você tem um milhão de formas diferentes de vender essa série. Você pode vender ela pro público masculino, você pode vender ela pra toda a família, você pode vender ela pro público feminino. E pra cada um desses públicos você tem várias formas de vender também. Então, o que que eles vão fazer com essa propriedade? Não sei. Eu só espero que eles, na ânsia de fazer algo que seja um hit muito grande, eles não acabem deixando ela sem identidade nenhuma, que é o que acontece com Gotham, né? O grande problema de Gotham é isso. Eles não sabem o que fazer, eles não sabem o que eles querem exatamente fazer. Se eles querem um procedural, se eles querem uma série do Batman, o que vocês querem, afinal de contas? E aí acaba ficando uma série muito, muito boring e sem foco. É, você quer vender pra todo mundo, não vende pra ninguém, né? É, aí acaba ficando sem foco, fica muito estranho. Aí isso que eu falo aqui de uns trailers, de umas imagens, de uns negócios que eu caguei. Você cagou? Cinza, foda-se. Sério? Você tá cagando? Nossa, tô cagando muito. Não, não caga não, cara. Eu tava cagando, mas eu te caguei. É, por quê? Eu não sei, você não curtiu o trailer de Batman v Superman? É? Ah, fala sério que não empolgou. Fala sério. Eu tô falando sério. Não, pode ser, porra, pode ser alguma coisa muito interessante dali. Fala sério, não faz isso. Eu também tô brigando. Tá, mas além disso, assim, a gente já estabeleceu que isso não é a forma mais interessante de se usar o Batman. E que isso é só um nerd bait idiota, uma coisa pra menino de 13 anos ficar apunhetando. Isso já tá estabelecido e tal. Mas agora que já tá, que é isso que vai acontecer, a gente pode começar a encarar com outros olhos até ver o que pode sair de positivo disso, entendeu? Então, independente da briga em si, da porrada em si entre o Batman e o Superman, o fato do universo em que o Batman é um herói mais experiente, e o Superman é aquele novato que chegou quebrando tudo, e o Batman já é um Batman mais envelhecido, com mais quilometragem, enfim, e vai enfrentar ele, e conceitos que aquele trailer mostra de pessoas discutindo, pessoas começam a adorar o Superman como se ele fosse um deus, e outras pessoas começam a acusar ele de ser um falso deus, sendo que ele mesmo não pediu nenhuma das duas coisas pra acontecer com ele. Enfim, são altas coisas que você pode não confiar muito na capacidade do roteiristas e enfim, do Zack Snyder, enfim, de trazer isso à tona, de fazer isso acontecer, mas enquanto conceitos, são conceitos muito interessantes e, devo dizer, são muito mais intrigantes do que tudo que a Marvel vem produzindo ultimamente, entendeu? Porque, bem ou mal, por mais que você se divirta com a Marvel e esteja empolgado pros filmes que estão vindo, você sabe mais ou menos como é que eles vão ser, né? E a DC, pelo menos, do que ela tem mostrado de imagens, tanto desse Batman v Superman como do Esquadrão Suicida, são coisas que, no mínimo, que podem ser uma merda no final, não sei, mas que, no mínimo, parecem ser muito diferente, entendeu? Então, isso é porque eles poderiam só imitar a Marvel. Então, o que que acontece? Primeiro, aquilo que a gente já falou. Eu já botei na cabeça que eles só vão me convencer me entregando o negócio e eu gostando do negócio. Claro. Porque a impressão que eu tenho é que acaba sendo pior do que a Marvel, porque eles vão prometer um monte de coisa que parece super legal e chegar lá vai ser uma merda. Então, eu concordo, são elementos interessantes. Porém, pra mim, tudo isso soa como vamos tentar transformar o Superman no Batman. É, botando lado a lado as intenções, né, da Warner, botando lado a lado o visual do filme, botando tudo isso lado a lado, é tipo, como é que a gente pode trazer mais umas tramas políticas aqui pro Superman pra ele ficar mais parecido com o Batman? E isso me incomoda muito, foi o que mais me incomodou no Man of Steel e tá me incomodando aqui agora. Então, tipo, vamos tentar fazer o Dark Knight do Superman? Eu não acho isso interessante, eu não sei se é interessante. Eu acho as questões interessantes, mas eu não acho que elas vão ser tratadas da forma como elas merecem, e eu não acho que elas vão ser interessantes. Talvez eu esteja errado, mas enquanto eu não ver, enquanto não me convencerem com o produto final, eu não vou ficar comprando nada, porque é muito sofrimento, cara. Eu já passei mais de um ano dando chance pra Nova 52. Eu gosto demais de todos os personagens da DC. Eu não vi nada do que a DC faz, tirando a TV, e mesmo assim eu ainda não assisti. Eu tô indo só pelas outras pessoas. A única coisa que eu tenho alguma chance de que algo da DC possa ser bom nesse momento é na TV, pelo que as pessoas falam. E todo o resto, eu prefiro ser cético, eu prefiro ser chato, eu prefiro não acreditar até o negócio tá pronto na minha mão e eu assistir e eu gostar. Sei lá, eu vou muito pelo coração, assim, algumas horas também. Então, assim, por mais que... Mas é o meu coração que fala isso, cara. É o meu coração que fala, eu tô cansado de sofrer. Mas eu não sei, cara. Tipo, eu realmente me empolguei com esse trailer. Eu achei legal. Eu achei quotes interessantes, achei o universo interessante. Tudo bem que, realmente... tem um Superman que é sombrio demais, né? E isso incomoda um pouco e tal. Mas, enfim, as questões que eles tentam apresentar no filme não deixam de ser interessantes, entendeu? Então, assim, eu me incomodaria mais se esse tom permeasse todos os filmes da DC. Todos os filmes desse universo compartilhado que eles querem fazer seguirem essa mesma linha. Se for só o Superman assim, não interessa. Não é meu personagem favorito anyway, entendeu? Agora, por exemplo, se todos os filmes forem... Por exemplo, o Esquadrão Suicida já tá dando a impressão que já não vai ser assim. Então por isso que eu tô um pouco animado, porque o boato que tá rolando é que talvez a DC até faça um universo que seja mais autoral, que dê mais liberdade pra seus diretores, porque o Man of Steel tem a cara do Christopher Nolan, né? Tá envolvido com a produção e tal, o Zack Snyder tentando imitar ele. Esse novo filme meio que também tá mais ou menos nessa vibe. Agora já o Esquadrão Suicida, ele já tá uma vibe completamente diferente, só aquela imagem do curso, só aquele coringa que eles estão tentando fazer, e eu me animei porque eu vi tem umas imagens agora que saíram na internet, que é o Coringa e a Arlequina num carro super estiloso, assim, veloz e furioso, Coringa móvel. Oi? Coringa móvel. Isso, e com o Batman em cima perseguindo, né? Então o Batman vai estar no filme, já foi visto, assim, né? Tem as imagens dele em cima do carro. Eu tô perguntando como que vai ser esse filme, porque... eu tenho quase certeza como vai ser, é só você assistir o desenho do o Batman Arkham alguma coisa. Eles, a DC Animated Something aí, a divisão deles que faz esses desenhos agora, né? Eles fizeram um desenho, eu falei aqui sobre esse desenho, eu acho, né? Que é um desenho que, teoricamente, era pra ter sido baseado no jogo daquela invasão lá no Arca, blá blá blá. Uhum. Só que não, na verdade, o título do desenho é esse, tem o Batman na capa, só que aquilo ali é só um disfarce mercadológico pra um filme do Esquadrão Suicida. O filme, na verdade, é o Esquadrão Suicida sendo reunido pela Amanda Waller e enviado pra invadir o Arkham pra recuperar uma informação que tá com o Charada, se não me engano, ou algo assim. Uma vez lá dentro, o Coringa tá preso, a Arlequina maluca vai e solta ele. E aí ele começa a tacar mozona lá dentro e dominar tudo, e o Esquadrão Suicida tem que se libertar, tem que lutar contra o Coringa e sair daí de dentro com vida. Isso, pra mim, tudo que tá acontecendo das informações desse filme, o fato de ter o Coringa, o fato do Coringa ser todo maluco, meio preso diário, tatuado, doido, e o fato de ter Batman, e tem uma sequência em que o Batman aparentemente tá capturando o Coringa e provavelmente aquilo vai ser um flashback que vai colocar ele dentro do Arkham, entendeu? Uhum. Então, assim, pra mim, esse filme, pra mim, aquele desenho foi um teste pra ver se o conceito tava certo, e o filme vai ser derivado daquele desenho, assim, vai ser exatamente a mesma trama, mas vai ser muito parecido. O que eu mais fico pensando é como fazer um filme que os protagonistas são vilões, e como equilibrar isso, e como não dar uma redenção muito falsa pra eles, sabe? E ao mesmo tempo a plateia se identificar com eles. Não é tão difícil assim, porque a DC já fez. Já teve o Esquadrão Suicida em Arrow, inclusive deu muito certo, inclusive quase que rolou um spin-off, se não me engano, o spin-off foi cancelado e um dos personagens nem vai voltar a aparecer justamente porque agora vão começar a usar eles no cinema. Uhum. Então a WB, a Warner tá proibindo eles de usar vários personagens e tal. A própria Arlequina... Alguém tinha planos, né? Tem até cena com a Arlequina em Arrow, no final de Arrow, um negócio assim. Sim, tem uma cena dela por trás, assim, só insinuando que ela ia entrar. E parece que foi divulgado que eles tinham vários planos realmente pra Arlequina na série. E foram proibidos, assim, de usar depois, porque DC mudou os planos. Então, assim, então ao mesmo tempo que esse verso deles é meio, né, meio no improviso, assim, meio estranho, meio tudo jogado, é, agora parece que são... de morte, última hora mesmo, né? Você tinha uma cena gravada. É, não, total. Total. Foi tipo uma semana antes, ó, então, sinto muito. É. Mas enfim, tipo, eu tô animado, porque parece... O tom desse filme tá me intrigando, e já é completamente diferente do tom apresentado em Batman vs Superman. É... E tá me intrigando, entendeu? O que você achou do Coringa? Assim, eu não sei. Eu entendo a... Você ficou chocado quando você viu ele sem tatuagem? Então, eu entendo a crítica de que é o Coringa com legenda, né? Uhum. É, eu entendo essa crítica, mas... Eu não sei. Eu acho que vai combinar com o tom do filme, porque quando você vê as outras imagens, você vê, por exemplo, que o Deadshot, ele também tem coisas escritas, ele tem passagem bíblica escrita na roupa. É, parece que vai ser um bagulho meio urbano, né? Meio... É, a Arlequina, ela cheia de tatuagem. Meio que Chano F, eu imagino. É porque não vai ter drogas, mas parece que tem cara de que teria, sabe? É, a Arlequina, cheia de mensagem escrita no corpo também, com tatuagem. Então, assim, quando você encara o filme como um todo, você esquece, entendeu? É por isso que eu tô falando isso, também é interessante, porque apesar, assim, são personagens que vão ser usados em múltiplos filmes, mas ainda assim, naquele filme eles têm a cara daquele filme e daquele diretor que tá fazendo aquele filme, entendeu? E aí você imagina que esse não é o Coringa do novo multiverso DC, esse é o Coringa 2, 4, 6, não, né? Ele vai ser... Se ele em outro filme, ele vai ter um visual um pouco diferente. Não acho que vai ter, aí que tá, não acho que vai ter, mas ao mesmo tempo esse diretor teve a liberdade de fazer do jeito que funcionava pro filme dele, e agora os outros vão ter que se adequar a ele de alguma forma, então realmente vai ser alguma coisa colaborativa assim mesmo, que pode dar muito errado ou pode dar muito certo, entendeu? Porque sim, pode ter, né? E talvez seja algo interessante de se colocar no cinema. Como os personagens têm fases na vida dele, sabe? Espera o de Coringa, que despiroca de vez em quando. Não, mas ele não vai tirar as tatuagens da laser pra fazer o próximo filme. Elas estão ali, né? Não, mas elas podem simplesmente não aparecer, ou então pra tirar da testa, sei lá. É, e tem damage escrito na testa, aquilo não vai não aparecer. Não sei, cara, eu acho que pode, porque não? Tatuagem, tirar emoções de tatuagem laser existe. É o Coringa, cara, ele arranca a cara, ele faz isso nos quadrinhos, ele arranca a cara, arruma outra. Enfim. Eu só acho, assim, que o hate, né, rolou um certo hate e tal, mas acho que é, tipo, eu realmente não entendo quando alguém reclama da interpretação de algum personagem que não tá fiel, porque a única coisa que eu falo é, não tá fiel a qual versão nesses 40 anos que existe esse personagem e um zilhão de versões diferentes, né? Uma coisa ruim é estar fiel a uma época ruim. Se esse personagem tá fiel ao visual dele dos anos 90 zoado, grande chances dessa ser pegada do filme. É, mas de repente tá só o visual assim, mas a personalidade vai ser outra, etc. Enfim, acho que tudo tá aberto a... Sim, mas aí, sobre o que eu sinto sobre isso, o que eu sinto sobre todos os filmes, na verdade, não é nem raiva, nem esperança, sabe? É só indiferença. Uhum. Eu vou permanecer indiferente. Eu acho que, novamente, eu acho que pode ser, inclusive, um tema interessante pro filme, assim como o Superman tá dando pitadas de que pode ter um tema interessante, até uma coisa de relacionamento abusivo, até a Arlequina soltando o Coringa e tendo que se livrar da dependência que ela tem do Coringa, porque ele tá sendo nocivo pra ela, tá com risco de vida, sabe? Porque o Coringa tá mais doido que o normal, ou sei lá. É, pode ser um tema legal que pode estar no filme. E vai ser muito legal se tiver bem tratado. Mas eu, no momento, não acredito que vai ser bem tratado. E eu espero sair pra ver. Não consigo ter esperança. Não consigo. Ah, enfim, eu me animei bastante pelas coisas que eu já disse. Eu acho que são filmes que estão aparentando ser bem diferentes, bem distintos. E estão me deixando. E estão me dando conceitos que eu tô achando bem legais. Que se forem bem explorados. Que é que você concorda. Enfim, a única diferença é que você não acha. Você já tem meio que. Você tá preparado pra que eles não sejam bem tratados. E eu acho que não, acho que tem chance sim, porque são bons profissionais envolvidos, são bons diretores e tal, esse cara do Casal Suicida é maneiro. E me anima isso, esse negócio de ser bem autoral, de ser bem... Eu tô bem ansioso pra poder estrear logo, pra poder ver logo, pra poder ver se é isso mesmo, vai ser bom, se não vai ser. Outra coisa que também me incomoda é que são dois filmes, como parecem ter uma cara mesmo, um tema diferente e tal, porém, todos têm essa coisa dos Novos 52 de sombrio, violento, sujo, e que eu não acho que primordialmente não combina com todo o universo DC. Eu acho que combina com o Esquadrão Suicida. E como a gente só tem dois exemplos, é difícil dizer. Mas se isso permear todo o universo DC, vai ter esse quê que me incomodou nos Novos 52 também, que é... Mas peraí, a gente ainda tem figuras grandiosas de esperança desse universo, sabe? A gente ainda tem espaço pra uma ficção científica fantástica, maluca. Será que isso que a gente vai ver esse outro lado da DC, que é o lado que eu mais gosto, no cinema, ou vai ficar só nessa de tudo sujo, sombrio, violento, sangrando? Não, é isso que eu tô falando, tipo, só o tempo vai dizer, né? Já tem filmes aí da Mulher Maravilha, do Flash, do Shazam, sei lá, enfim. Se todos os filmes forem assim, por exemplo, um filme do Flash não combina com um negócio desse, né? Se o Billy Batson for lá um adolescente revoltado e uma criança, também não vai ser tão legal. Eles vão focar mais o filme no Adão Negro, isso aí já era. É verdade. Vai ser sombrio, sim. É verdade. Isso aí já desiste, esperar os outros. Liga da Justiça, por exemplo, seria um filme que combinaria um tom um pouco mais uplifting. Sim. Mas talvez eles queiram fazer isso justamente pra contrastar com a coisa mais divertida da Marvel. Mas tem outras coisas, né? Oi? Não é só um ou outro, tem outras coisas. Dá pra fazer outras coisas, dá pra equilibrar. Não, sim, é o que eu tô dizendo, mas é porque o cinema, eles vão pra extremos bizarros, né? E aí tudo isso começou um pouco velho, porque essa coisa do filme sombrio já passou, sabe? Isso não é mais a onda. Uhum. E toda essa coisa dos quadrinhos suicida e das tatuagens, não sei o que, já passou, sabe? Isso era os quadrinhos lá pros anos 90, era esse visual que eles tinham, sabe? Essa coisa de rebeldes e de punks e de rua e de não sei o que, ruas sujas e tal. É muito anos 90. Tudo tá passando um gosto muito velho. E isso tá me incomodando. Uhum. Acho que só o tempo vai dizer, né? Isso a gente pode concordar. Só o tempo vai dizer. Eu tô mais animado, tô mais vendido do que você. E tô realmente cavando imagens novas que saem do suicídio. Eu vou lá salivando, ver, tô achando bem interessante. E descobrindo esses pedacinhos e tal. Não era pra estar descobrindo nada, mas é o que eu gosto. Ah, e tem a Arlequina com 19 anos e as pernas de fora, né? Ela tem só 19 anos? Oi? Ela tem só 19 anos? Não, ela não tem. Ela tem tipo uns 22, 23, mas ela é muito jovem, né? Uhum. Essa é uma questão da Arlequina, né? Rolou esse redesign recente da Arlequina, que sexualizaram ela mais ainda, tiraram a roupa, que era aquele visual clássico e colocaram essas roupinhas curtinhas. Uhum. E ela sempre parece uma jovem adulta, sabe? Parece ter 20, 21. E tipo, ela é formada em psiquiatria. Ela devia ter uns 30. Ah, mas a mulher que arrumaram pra fazer no cinema, ela é velhinha já, né? Não, acho que ela tem uns 24. Isso? Acho que sim, eu lembro que eu procurei na época que saiu a foto e a gente tava discutindo aqui. Ela fez o Lobo de... Que é tipo ano passado, né? Hã? Ano passado também conhecido, né? Não sei, eu tô falando, tipo, ela parece mais madura naquele filme. Entendi. Não sei, mas ela tem no máximo 26, acho que ela tem 24. E o Legend of Tomorrow, você quer falar alguma coisa ou só botou aqui pra botar? Não, é isso, é porque continuando nesse negócio falando na DC e tal, e falando um pouco da televisão agora, essa série é a mais complicada, essa série é interessante, ela é interessante não é ao mesmo tempo, ela é interessante por causa do conceito dela, porque vai ter o Rory vai ser o Hip Hunter, e vai lidar com viagem no tempo, e vai abrir margem pra talvez lidar com multiversos e coisas assim, e Flash parece que vai começar a lidar com isso também, então é tudo muito animador, tudo muito promissor, se eles fizerem direito, né? Vai ser uma série mais curta, que vai ser um mid-season replacement, então mais fácil de assistir, né, pra quem... Vai ser você 13? Provavelmente. Uhum. E talvez possa ter uma pegada Doctor Who, eles podem ficar viajando pra locais e épocas diferentes cada episódio, parece que a trama vai ter alguma coisa horrível que vai acontecer no futuro, algo assim, e o Hip Hunter sabe disso, ele volta, ele reúne esses heróis, que não tem nada a ver uns com os outros, mas eles vão ter que trabalhar juntos, blá blá blá. Uhum. Então, toda a premissa é interessante, mas ela deixa de ser interessante um pouco, mais porque é tudo randômico, assim. O CW pegou todos os heróis, assim, secundários das duas principais séries, Arrow e Flash, né? Todo mundo que eles tinham já no contrato segurados, assim, e jogaram numa série. E botaram a Mulher só. Gavião. Oi? E botaram a Mulher Gavião, que não tinha. Aí botaram, acrescentaram a Mulher Gavião e tal. Então, assim, é que acontece, desanima um pouco. Acho assim, você tem a garota que fazia a Canário no Arrow, que agora ela é White Canary, ela é Canário Branco lá, e é bem interessante, assim, aquela atriz, eu gostei que ela tenha voltado, o uniforme dela é bem legal. Esse conceito existe no... Existe. Nos quadrinhos? Existe, velho. Eu não sei quem ela é, não sei se a identidade, se o alter ego dela é o mesmo, mas existe uma White Canary, sim. Uhum. Eu procurei no Google, nunca li nada, mas existe no Google ela lá, ela é exatamente, isso eu não parei pra ler. Mas na série ela é irmã da Laurel, que agora virou a Canário Negro mesmo, né? Mas inicialmente antes... Aqui, ó, ela é uma vilã, a White Canary dos quadrinhos é uma vilã que apareceu na série do Birds of Prey. E ela é, ela tem parentesco com a Dinah? Aparentemente a identidade secreta dela é desconhecida. Ninguém sabe quem é. Ou na série ela é irmã dela. E aí você tem o Ray Palmer, que é o Átomo, que o visual dele é bem legal também, e agora finalmente vai começar a encolher. No trailer ele encolhe pela primeira vez. Final de Arrow, ele aparece, ele meio que tendo a ideia, né, de agora eu vou encolher, porque antes ele era só o Homem de Ferro, né, da DC, é o milionário. Uhum. Que fez uma roupa maneira que voa e solta raio e tal. Aí só agora que ele vai encolher, ele vai começar a fazer o que ele de fato o Átomo faz, que é encolher, que é ser o Ant-Man da DC. E aí tem esses dois e tal, e aí você tem o Firestorm, que já tinha entrado também. Só que aí o que começa a broxar um pouco é o seguinte, é que aí eles enfiam o Capitão Cold, que é o vilão do Flash, né? Que é só porque é o ator famoso, o ator que fez Prison Break, não sei o quê. É um personagem que não é bom, que eu não gosto dele, inclusive é a parte ruim de Flash, os vilões da semana de Flash são bem fracos. Então, é um personagem muito bidimensional, chato pra caramba. E aí você tem dois personagens com visual super legal, que é o Átomo e essa canário branco aí. Todos os outros são caras vestindo roupas, assim. Isso me broxa de uma forma, assim, incrível, porque dá a impressão que o CW investiu, tipo, nada nessa série, assim. Eles realmente estão querendo, assim, é só uma forma de ganhar um pouquinho mais de dinheiro com as coisas que a gente já tem na mão aqui, entendeu? Então a gente já tem esses atores, a gente já tem contrato com eles, a gente já tem as roupas prontas dos seus seriados, os que não tem, gasta aqui com uma roupa pra essa garota aqui que ela tem que ser maneira, os outros podem vestir calça jeans e moletom mesmo, não tem problema, entendeu? E vamos fazer menos episódios, gasta menos, e é isso, go, entendeu? Então assim, então é uma série que eu tô dividido, porque eu gosto muito desse universo novo televisivo da DC, faz a minha vida ser mais feliz a cada dia, e a premissa dessa série é muito boa, os atores envolvidos são legais, mas tem muito uma sensação de que é só o CW improvisando, entendeu? Ela tem um feeling de improvisação, assim, de joga todo mundo junto pra gente tentar ver se faz alguma coisa, se der errado, beleza, não vai ferir as outras séries, vamos só tentar tirar um troco aqui, é mais, entendeu? Então, desse universo televisivo da DC, é a série que mais tá me deixando, assim, aflito é essa, mais até do que a Supergirl, então vamos ver o que vai acontecer. Mas, assim, o trailer é interessante, o trailer é super divertido, animador e tal, vamos ver. A Supergirl tá no mesmo universo? Então, o que disseram é o seguinte, que... Bom, eles não disseram nem que sim, nem que não. Apenas falaram que crossovers não estão descartados, mas não vão acontecer por enquanto. Só que, assim, já, vendo o piloto da Supergirl, já tá estabelecido que não é no mesmo universo. Assim, exatamente na mesma Terra. Porque na Terra da Supergirl já existe Super-Homem há mais de uma década, como eu falei. E em Arrow Flash, não. Então, agora o que... Não existe nem a chance de existir, mas ninguém fala no assunto. Não tem como. Mesmo porque quando acontece um acidente lá que cria o Flash, cria os super vilões, é quando super humanos são introduzidos nesse universo, assim, antes ninguém tinha ouvido falar disso, né? Então, entendi. O Flash introduziu esse universo nessa parada, então a gente não tem a menor chance, ele é muito forçado. Então o que eu acho que pode acontecer é que se rolar crossover, eles estabelecem como terras diferentes. Se eles começarem realmente a abordar multiverso com Legends of Tomorrow e em Flash também. Se eles começarem a abordar multiverso, então podem estabelecer Supergirl como uma terra paralela. O que pode ser ótimo, que pode ser divertidíssimo, inclusive, eu até quero que isso aconteça, porque aí eu realmente quero ver, porque o que eu sempre falo é o seguinte... Quem sabe até os crossover com o cinema. Não, então, isso. É o que eu tava tentando dizer. É uma coisa assim, que independente do que é possível ou não na realidade, por uma questão de contratos e atores e disponibilidades e orçamentos, etc. Se você me perguntasse o que você gostaria que acontecesse, né? Então, e sem levar em consideração nenhum desses empecilhos chatos de mundo real, né? A DC tem na mão dela uma oportunidade única, porque assim, ela, diferentemente da Marvel, né? Ela vem adaptando os seus heróis para diversos universos cinematográficos e televisivos ao longo dos anos, né? Tem um zilhão de séries e filmes diferentes. Imagina se eles pudessem realmente estabelecer tudo, todas as continuidades com universos paralelos e de alguma forma... Que é o que eles fizeram agora nos quadrinhos. Com sim, Guardians, né? Agora imagina se de fato a gente pudesse ver o Flash de agora encontrando com o Flash do seriado antigo. Se a gente pudesse ter um filme em que se reunisse o Batman do Ben Affleck com o Batman do Christian Bale, com o Batman do Adam West lá do seriado antigo, entendeu? Com o Michael Keaton, entendeu? O que aconteceu com o Batman daquele Michael Keaton? Ele pode estar velho agora hoje em dia. O que aconteceu depois de Batman e Robin? Sabe? O que aconteceu com ele? Sabe? Enfim, tipo, é uma coisa que seria um sonho de fã, assim, que provavelmente nunca vai acontecer, porque eles não conseguiriam recontratar esses atores, seria caro demais, seria o quê? Seria pra televisão? Seria pro cinema? Enfim, mas assim, digamos que rolasse uma vibe assim, tipo, um filme da crise nas infinitas terras, assim, algo assim, entendeu? Um filme de crise em que eles conseguissem, nem que fosse... Por 5 segundos, assim, só o ator chegar, falar uma fala e ir embora, entendeu? Um desses atores antigos, sabe? Colocar o George Clooney numa roupa do Batman de novo e chegar, ele fala uma fala e vai embora, ou algo assim, entendeu? Seria ótimo e tal. Mas, assim, ainda que eles não possam conseguir, de fato, esses atores de volta, se pelo menos no seriado do Flash ou nesse Legends of Tomorrow, eles pelo menos, assim, numa fala, numa cena, num detalhe, só estabelecer que essas coisas existem como universos paralelos, eu não sei porquê, mas seria ótimo, assim, seria o sonho pra mim. Uma coisa que eu acho possível acontecer é mais pra frente, conforme o universo... rapidinho, eu preciso botar a bateria no meu... notebook. Ah, então vai falando aí que eu vou buscar ela. Vai lá. Mais pra frente no universo cinematográfico, eu não sei nem se o Live tá ouvindo. Eu acho que não. Então eu tô aqui falando sozinho com vocês. Mais pra frente no universo cinematográfico, mas não vai fazer sentido, porque ele não vai poder comentar o que eu tô falando. É, então eu vou esperar um pouquinho ele voltar aqui. E é isso aí, cara, né? Eu tava lendo aqui o um negócio de Game of Thrones, a Sansa. Ela não aparece no quinto livro, Dance of Dragons. E é por isso que a série tá tendo que improvisar, porque não tem Sansa no Dance of Dragons. E eu acho que ele tá voltando, tá fazendo uns barulhos promissores. Tá voltando! Opa! Pera aí! Tá promissor esses barulhos aí. Eu tô muito surdo, por algum motivo, vou até no torrino amanhã. Então o fone tá com som, assim, muito alto. E eu tô te ouvindo fora do... Tá ridículo, vai. Você voltou? Voltei. Então, eu não comentei o negócio que eu ia comentar, porque não fazia sentido se eu não estivesse aqui. Aham. Uhum. E eu fiquei falando um pouco sobre coisas. Então, pode acontecer, é de mais pra frente, sei lá, daqui a X anos, não ter um Esquadrão Suicida 2, e aí eles só usam os personagens dos Esquadrão Suicida que não vão ser mais usados no cinema mesmo, na TV. É uma possibilidade. Eu acho isso mais plausível do que os seus sonhos. Eu só acho assim, por exemplo, o óbvio que fazer o que eu tô falando é quase que impossível no mundo real por conta, enfim, do que eu falei, disponibilidade de atores e orçamentos e coisas assim. Mas, por exemplo, o Flash agora no final, ele usou muitos desses elementos de... E parece que eles vão usar. Eles deram vários hints, assim, de realidade, universos paralelos e tal, e parece que eles realmente vão... Alguns produtores já falaram sobre isso, que eles realmente têm vontade de abordar isso e tal. Então, por exemplo, teve um episódio que eles perderam uma chance, assim, de fazer isso, porque O Luke Skywalker, ele fez o Trickster no seriado antigo do Flash, né? Ele fez um vilão. Uhum. Nesse seriado novo, foi anunciado que ia ter esse vilão novamente com outro ator, mas que o Mark Hamill ia estar também, fazendo o mesmo personagem de novo. E aí, na hora, tudo que eu queria é que fosse isso. Nossa, que legal, eles vão abordar, então, vai rolar uma vibe multiverso, eles vão estabelecer aquela série antiga como uma realidade paralela e vão trazer um vilão de lá. Só que não foi isso que aconteceu, assim, ele foi só uma homenagem mesmo. Ele realmente foi um vilão chamado Trickster que terrorizou a cidade há anos atrás e é isso, acabou, entendeu? Entendi. Não veio de outro lugar nem nada. O que pra mim foi uma oportunidade perdida, porque inclusive o ator que faz o Flash, que fez o Flash antigo, ele é o pai do Barry Allen na série atual. Então o ator tá lá, então de alguma forma aquele ator reprisar o papel dele como Flash e o Barry perceber que, nossa, o meu pai nessa dimensão, ele sou eu em outra. Uhum. Enfim, pra mim foi uma oportunidade jogada fora, então é por isso que eu tô falando, tipo assim, a DC tem essa oportunidade de ouro na mão de fazer, tipo, de retornar com o universo Smallville de alguma forma. Smallville tá lá, entendeu? Acabou o Smallville. Tinha um Arqueiro Verde em Smallville. Por que não aparece o Arqueiro Verde de Smallville e encontra com o Arrow desse universo? Algum, sabe? Seria tão legal, sabe? Seria tão divertido, seria tão maneiro. Não sei porque só eu que acho legal, isso não é possível, né? E seria muito mais fácil trazer esses caras de volta, porque são atores de televisão, estão desempregados mesmo, estão loucos pra voltar, entendeu? Sim. Tipo, chamar o Michael Keaton pra ser de novo, não, dificilmente ia acontecer. Mas assim, pelo menos nos universos de TV, tem como acontecer, entendeu? Inclusive o cara que fez o Jean Kang, que fez o Superman do Lois Clark, né? Ele tá em Supergirl, ele é o pai da cara. Ele não tem um papel muito... Ele não fala no piloto, ele só aparece uma imagem dele, mas ele vai ser um personagem recorrente. Então ele tá por ali. Aposto que ele adoraria ser o Superman de novo, se pedisse, entendeu? Pra poder... eu acho que seria legal isso. Assim, a gente poderia ganhar updates do que tá acontecendo naquele universo hoje em dia, entendeu? Desde que a série acabou até hoje, o que aconteceu com aqueles personagens? Eles poderiam mostrar em Flash, ou algo assim. Concordo. Entendeu? Então, assim, seria super divertido e é uma coisa que eu fico assistindo e fico sonhando, assim, que isso possa ser verdade um dia, porque pra mim ia ser ótimo. Porque isso é uma coisa tão inédita, entendeu? Nunca teria sido feita antes, entendeu? E só eles têm a chance de fazer isso. Eles estão só preparando o terreno também, né? Eles estão só acostumando a audiência com esses conceitos e quem sabe... Não tem questão muito, não. Já é de nicho mesmo, entendeu? Tanto Flash como Arrow são séries mais de nicho, anyway. Então, sabe? Mete brasa. Oh, bora Mad Max? É, bora. Fala aí. Vamos falar do novo primeiro, vamos falar dos filmes em ordem, já que eu vi todos. Você viu todos? Comenta então, eu só vi o primeiro, sei que o primeiro é um saco. O primeiro é muito... Cara, que filme ruim. Muito. Eu queria muito ter visto os outros dois, inclusive eu tentei assistir eles antes de ver o novo. A Cúpula do Trovão, eu vi anos e anos atrás, muito, eu era criança, não lembro nada, então eu ia rever todos eles antes de ver o filme novo. Acabou que deu tempo de ver só o primeiro, e aí eu vi o Fury Road, e duas vezes inclusive, e até agora eu acabei não vendo os outros dois. Oi? A Estrada Peluda? Fury Road. Então, eu me organizei, né, e antes do filme estrear eu assisti um, cada um numa semana. O primeiro, pra todo mundo que eu falo que ele é um filme ruim, as pessoas falam, mas não é uma questão de época. Tá? Não, ele é ruim mesmo. Anos 70, meu amigo, pelo amor de Deus, já vi muitos filmes anos 70, muitos filmes anos 60. Eu sei quando é um filme difícil, difícil. E é curioso, porque às vezes eu fico pensando que sim, talvez, por ele ser um filme que sustenta na ação, que ele se sustenta quase que inteiramente na ação, ele é cena de perseguição o tempo inteiro, talvez isso tenha envelhecido, e aí o que era uma cena de ação instigante na época, e as pessoas ficavam lá assistindo e esperando pra ver o que ia acontecer, pra mim é só um acidente ali no Dutra, sabe? Talvez, talvez, é possível. Não sei. Mas ele é um filme devagar. É um filme que você não consegue se identificar com nenhum dos personagens. Você só sabe que é o Max, porque, né, é o Max. Os outros você fica, ah, beleza, esse cara aí, tranquilo. Ele se sustenta demais no visual e demais nas cenas de ação. Então, além dessas cenas de perseguição, desses acidentes de carro e tudo mais, você também tem os vilões, que estão sempre super estilosos. Eles estão sempre com um lápis de olho. De vez em quando aparece um deles abraçado com um caixão, porque sim, eles ficam lá trepando com manequim. Essas são um monte de coisa doida. E é todo um impacto muito visual. A loucura deles é muito baseada no visual, você não entende? Eu tenho dificuldade de entender até porque que eles estão doidos. E que é essa questão do Mad Max, né? De que o mundo foi ficando cada vez mais louco conforme ia faltando os recursos. Mas no primeiro filme, isso acaba estragando um pouco as experiências dos outros, inclusive. Essa loucura eu acho muito injustificada. Porque ela não se parece com uma loucura real. Então ela não é nem um pouco crível. Você não entende por que essas pessoas estão doidas. Estrada é terrível. Não parece, cara. É só uma estrada. E tá faltando gasolina. Então por que vocês andam tanto de carro? Que é uma crítica minha todo Mad Max, né? Porra, tá faltando gasolina, né? É mesmo. Vamos torrar toda que sobrou. E nesse primeiro filme é ainda pior. Porque nesse primeiro filme tem cenas inteiras de carros capotados vazando todo o óleo. E ninguém vai lá com um potinho catar a porra da gasolina. Ninguém tá nem se importando com essa merda. O nego tá com fósforo e mata um maluco num carro. Tem tipo litros e mais litros de combustível aí nessa porra desse carro. Por que você tá fazendo isso? E aqui é bacana no segundo filme que logo na primeira cena acontece a mesma coisa. Vira um carro, começa a vazar a gasolina. E aí o Max vai lá, cata um monte de potinho e começa a catar o combustível. Ah, beleza. Ok. Tirando isso, acaba sendo interessante, não nesse filme, mas acaba sendo interessante ao longo dos três filmes, ser um apocalipse que vem aos poucos. Então, o primeiro filme é muito parecido com o que seria nosso mundo real. Com o pessoal mais doido, com as roupas mais malucas, mas não é muito distante do nosso mundo real. O segundo filme, você já vê as coisas indo um pouco mais pra merda, e no terceiro filme você vê que fudeu, e no quarto agora, então, foi tudo pro caralho. Faltando até água já. Então, é interessante você ver o mundo acabando aos poucos. Eu acho isso interessante, que dá também um clima bem diferente pra cada um dos filmes. Até agora. Mas no primeiro filme, e justamente pela eleição Pilatos, o Duro, é aquém e acaba sendo uma experiência ruim que estraga um pouco dos outros filmes também. Só agora no Fury Road que o universo me convenceu de novo de algumas coisas, de que realmente tá faltando recursos, de que realmente esse pessoal é doido. Agora eu fui convencido porque talvez até pro impacto desse primeiro filme, o segundo e o terceiro não me convenceram tanto disso. E aí, enfim, ele é um filme de vingança onde todo o arco de vingança, inclusive o que ele quer vingar, acontece só nos últimos 20 minutos. Todo o resto do tempo é um pessoal andando na estrada, o pessoal fazendo as coisas, o pessoal arrumando os problemas, isso. É um filme independente, né? Que ele tava testando o conceito ali e tal. Ele tinha um universo na cabeça dele que ele queria colocar e não tinha nenhum recurso pra fazer, nem de tecnologia, nem de dinheiro mesmo e tal. Primeiro isso, no caso. E é curioso que, apesar dele ter um universo em mente, a questão da falta de combustível é praticamente inexistente nesse filme. Eu sei por conta dos outros filmes, mas eu acho que eu pisquei na cena em que alguém explica isso, porque eu não lembro. Não tem uma monólogo no começo que eles explicam isso? Não, esse é no segundo filme. Ah, é verdade. É no segundo filme que tem um monólogo no começo explicando. Esse primeiro filme, eu não sei se tem alguma cena em alguma televisão que fala algo sobre o assunto e eu perdi. Eu não sei. Mas não lembro se eles estabelecem por que o mundo foi a merda. Dá pra você assistir o filme inteiro sem saber direito o que tá acontecendo ali, cara. E o mundo nem tinha tanto ido pra merda ali. É difícil estabelecer. Deu uma pesquisada e tal. É difícil você estabelecer uma linha do tempo de Mad Max. Mas, na minha opinião, eu acho que o primeiro filme acontece ainda antes das cidades terem energia desligada e tal. Que tem um Eu acho, na verdade, que eles não têm uma cronologia definidinha, assim, isso é de propósito, porque a cada novo filme, ele tem, o George Miller tem mais dinheiro e mais liberdade, e ele vai aproximando mais daquilo que ele queria que fosse o mundo desde o começo, entendeu? Uhum. Tanto, por exemplo, que nesse novo agora, ele é totalmente diferente dos outros, porque não teria dado tempo de acontecer aquilo com o mundo, desde o primeiro filme até a criação de civilizações paralelas, bizarras, gente maluca, enfim. Pela idade do Max, né, que é a única medição que a gente tem. É, entendeu? Então, pelo tempo de vida do cara, não teria dado tempo do mundo que tava praticamente normal ainda. Assim, o primeiro é um mundo normal cheio de punk, andando por aí maluco, uhum, né? Aí então, o que dá o terceiro que já é, já é, enfim, malucão total, e esse agora novo é outra coisa, né? Outro universo. Então, o que dá pra tirar dali é que já existia essa cultura. E justamente essa cultura da estrada e tudo mais, dos punks, das gangues, já existia essa cultura de pessoas se organizando em volta de um governo e pessoas doidas por algum motivo que eu ainda não sei qual é, e não me convence que é só porque a gasolina tá acabando, porque a gasolina tá acabando não deixa ninguém tão doido, cara. As pessoas falam que o preço da gasolina tá enlouquecendo eles, mas isso é só uma expressão. Então tá faltando isso, sabe? E eu tô percebendo que começou a ser uns quadrinhos agora, de Mad Max. E eu li o primeiro, que conta a história do Immortan Joe e do... Esqueci o nome dele lá, o Eu Vivo, Eu Morro, Eu Vivo Outra Vez. E eles estão tratando mais da origem deles, né? E no Immortan Joe tem coisas, tem passagens, tem momentos da história dele que você vê que se passam ali no que provavelmente é entre o Mad Max 1 e 2. Então a estética tá diferente, o mundo tá diferente e tal, e dá pra você ter uma noção um pouquinho melhor do que tá acontecendo. A idade do Max não casa muito bem nisso daí, né? Quantos anos o Max tem? Ainda mais que mudança de ator, né? Uhum. Fica um pouco confuso. Mas no primeiro filme ele é bem jovem, né? No primeiro filme ele tem seus 20 aninhos. Carinha de bebê, talquinho. Talvez dê pra organizar um pouquinho melhor. Eu acho que tá rolando um esforço, até, de nesse universo expandido assim por quadrinhos e tal, organizar um pouco melhor essa cronologia agora que não tem mais esse problema orçamentário. Mas enfim, o primeiro filme é isso. Ele não me convence porque esse povo é doido. Apesar de eu achar super interessante esse conceito de um universo pós-apocalíptico onde todo mundo enlouqueceu completamente e pequenas sociedades vão sendo formadas com culturas próprias completamente isoladas das outras que nem estão tão distantes assim, mas como o mundo virou um lugar muito doido, muito perigoso, pequenas culturas vão se formando em cada vilinha que o Max para visitar. Então o conceito geral do universo é interessante. Esse primeiro filme ele falha em me vender o começo de tudo. Eu espero que seja organizado. O segundo filme me explicou que toda a referência de filme de ação dos anos 80, que todos os animes que a gente viu, a gente sempre viu lá e sempre apontou comentando que isso era uma influência oitentista, veio do Mad Max 2. Então todo o visual dos punkzinhos de top, o Hokuto no Ken inteirinho, tudo isso vem do Mad Max 2. A roupa do Kenshiro é a roupa do Max no Mad Max 2. Por algum motivo, o Mad Max 2 teve um impacto muito grande na cultura japonesa. E você tem muita coisa que bebe do Mad Max 2 especificamente nos animes dos 80. E ele já é um pouco mais interessante. Oi? Uhum. Alguma coisa não? Ah, é porque eu acho que eu tô ouvindo o meu retorno daí. Então eu acho que eu me ouvi, tipo, no seu fone. Merda. E eu achei que era você falando. Tô mais longe agora. Só que você tá surdo, né? Tá bom. Mas aí eu tenho quando sua voz? Volta. Eu consigo tirar o noise gate disso. Não, enquanto você fala, eu tô longe, estou dizendo. Tá bom. O segundo filme, ele já cobre essas bases, essas falhas do primeiro filme pra mim. Então você vê as pessoas realmente preocupadas com os recursos, realmente preocupadas com a gasolina, balas, são uma coisa rara, são uma coisa que faz sentido se preocupar. O universo já tá indo um pouco mais pro caralho. As pessoas já fazem um pouco mais sentido, as pessoas estão loucas, porque agora sim, a vida tá uma merda. Então faz um pouco mais sentido, o pessoal tá surtando. Apesar do Max nunca, em nenhum dos filmes, tirando o novo, me convencer como uma pessoa louca. O Max pra mim é só um cara, um herói de ação dos anos 80. Consegue pensar claramente, montar planos e tudo mais. Ele parece são em todos os filmes, tirando nesse último. E o segundo filme me convence um pouco mais. O segundo filme tem uns tons estranhos. Que você tem a grupo, os heróizinhos e os vilõezinhos. Os heróizinhos vestem branco, os vilõezinhos vestem preto. Só que ambos são bastante escrotos. E você não consegue identificar direito porque, a não ser o Max tá ajudando o pessoal de branco. O pessoal de branco era pra ser os heróis. Não dá pra saber muito bem o que eles eram pra ser os heróis. A única coisa que eu identifico é o seguinte: por algum motivo, a temática homossexual está presente com muita, muita, muita, muita, muita frequência frequência nos vilões. Então, um dos generais do vilão tem um namoradinho que morre. O título das tropas, que é uma coisa que eu acho bacana isso em Mad Max, né? Toda cultura se forma em volta sempre de títulos, de rótulos, de coisas assim. Então, no novo a gente tem bastante disso. E nesse segundo você tinha momentos em que os generais estão organizando as suas tropas. E eles falam, gay boys, não sei o que lá pra lá. Não sei o que, lords pra lá e tal. Então, a temática, a roupa deles também, que a gente sempre comentou quando a gente via as referências disso, especialmente em anime, que eram bastante homoeróticas. Aparentemente, sempre foi a intenção, não é só que o mundo mudou. Nos anos 80, elas também eram... Era de propósito, né? Roupas bastante... Aparentemente era de propósito, sim. Então, todo esse grupo de vilões desse segundo filme tem esse tom homoerótico ali, o tempo inteiro, em todo lugar. E o que acontece? Eu me identifico com os vilões e não com os heróis desse filme. Então, eu fico tipo, porra, Max, você tá comprando pelos... O Max só quer gasolina, só quer os negócios dele, faz mais sentido se alinhar com o pessoal ali, porque eles têm mais recursos e é bacana que eles ganham os negócios mais. Mas o filme parece que quer me vender que esses são os heróis, e eu não quero comprar eles como os heróis, porque eu não gosto deles. Primeiro que eles vestem branco, se você veste branco, você provavelmente é um babaca, a não ser que você seja um pai de santo, e aí beleza, tudo bem. E eles são muito escrotos. Enfim, eles têm um molequinho selvagem lá, que é quem mata o namoradinho do general lá. E o general fica muito triste, eu fico, caralho, peraí, você tá me dando então um gancho emocional pra me identificar com os vilões e não me dá nenhum pra me identificar com os heróis? Eu tô torcendo pelos vilões agora. E às vezes eu fico pensando sobre como talvez, até por ter toda essa temática homossexual nos vilões, na época esse gancho emocional não fosse considerado um gancho emocional. Eu não sei, não tenho muita certeza. Mas o filme todo me deixa com esse climinha. E é um filme mais ou menos. O Cúpula do Trovão, o terceiro filme, é o meu favorito dos antigos. Eu vejo muita gente comentando por aí que o segundo é o filme que é realmente legal e o Cúpula do Trovão é o filme que é galhofado e tem Tina Turner, não sei o quê. Mas pra mim, o melhor dos três filmes é o terceiro. Ele sim, consegue me construir uma narrativa que me envolve. Ele consegue me convencer de uma série de coisas sobre a falta de recursos e tal. Ele tem essa dica de quanto tempo mais ou menos se passou desde o primeiro filme pro terceiro. Então, organizando uma cronologia, dá pra gente ter uma ideia, porque ele tem um grupo de crianças que já nasceram no mundo indo pra merda. Aparentemente, quando desligaram a energia das cidades, que é uma coisa que acontece, se eu não me engano, um pouquinho antes ou um pouquinho depois do Mad Max 2, acho que é um pouquinho depois do Mad Max 2, esse grupo de crianças fugiu da cidade, um cara tentou levar eles, um piloto tentou levar eles, só que o avião caiu e eles estão perdidos numa florestinha ali, e todos eles cresceram ali e aparentemente eles eram ou crianças muito jovens ou bebês, que dando a entender aqui que entre o 2 e o 3 provavelmente passaram mais ou menos uns 10 anos, já o 1 e o 2 não são assim tão distantes. O 1 e o 2, no meu chute, deve ter passado 5 anos, o que faz que entre o Mad Max 1 e o Mad Max 2, 3, se passem uns 15 anos. E eu não acho que tenha passado mais tanto tempo assim pro 4. Então dá pra dizer aí que o Max tá beirando os 40. Tá com uns 30 e poucão, beirando os 40. E que se passaram mais ou menos uns 20 anos, desde que o mundo foi pra merda. E aí eu me perdi um pouco organizando essa cronologia. Mas o terceiro filme é um filme que eu considero mais interessante. Ele tem personagens mais carismáticos, ele tem uma situação mais interessante, porque finalmente o mundo se distanciou o suficiente do nosso mundo pra ele se tornar realmente um mundo fantástico, um mundo de fantasia. E aí ele é o primeiro que tem esses elementos que tem bastante no quarto filme, que são a questão dos dialetos, a questão das palavras perderem significado, se transformarem em outras coisas, de uma mitologia tá se formando ali em volta de uma forma interessante e curiosa, porque é uma mitologia que usa elementos do nosso dia a dia. Você não tá mais aí? Não, eu não te escuto. Não, eu não te ouço. O que será que aconteceu? A gente teve um probleminha. Eu acho que não vai ter como a gente esconder. E a gente fez uma pausa. E eu tava falando dos Mad Maxes. Yes. E aí teve um belo momento que eu fiquei bastante tempo falando e você não tava aí, você não tava conseguindo ser ouvido. Você tava tentando falar alguma coisa ou você tava só quietinho? É o quê? Teve um bom momento da parte de Mad Max que eu tava falando que você não tava sendo ouvido. Aham. Você tava tentando dizer alguma coisa? Você lembra? Não, eu tentei falar, teve uma coisa, eu tava só ouvindo você direto mesmo. Teve uma coisa só que eu tentei dizer que quando eu falei você não reagiu. Aí que eu percebi, aí já fui falar com você. Então, na verdade, aquele trecho que você falou ficou bem, dá pra aproveitar bastante, assim, eu não interagi muito, não. Entendi, mas você lembra o que que era que você queria falar? Eu acho que é você, acho que foi na hora que você tava tentando colocar uma linha do tempo definida entre os filmes, eu virei meio que falei que era meio perda de tempo fazer isso. Uhum. Porque eu acho que um filme é um pouco soft reboot do outro, entendeu? Na Sim. verdade, é o diretor tentando aperfeiçoar cada vez mais a visão. Eu acho que Fury Road nada mais é do que o filme que ele quis fazer desde 1970, entendeu? Aham, aham. Faz sentido. Eu acho que cada filme, porque você vê que ele tem o orçamento, então ele vai fazer coisas cada vez mais bizarras e grandiosas e tal, e não interessa muito bem a cronologia, porque assim, realmente é impossível o mundo de Mad Max 1 ser o mesmo de Fury Road, não dá. Uhum. Eu acho bem difícil. Você pode até tentar preencher os gaps com material extra e universo expandido, qualquer coisa assim. E pode até fazer sentido ser legal, até como exercício e tal. E Mad Max 1 é o maior problema, né? Oi? Ele é o maior problema. Sim, problema sim. Mad Max. Ele é o mais distante de todos os outros. Sim, sim. Os outros são mais... Então eu acho que nesse caso, por mais que a gente seja meio maluco por cronologias e coisas assim, eu acho que nesse caso a gente tem que só, sabe, let it go. Porque tem esses dados de entrevista, né? Que ele fala, tem 10 anos entre o segundo e o terceiro filme e tal, que ele dá esse tipo de informação. Talvez o segundo e o terceiro possam ser encaixados juntos melhor e tal. A preocupação maior parece ser esse, tipo assim, é meio que certo que entre o segundo e o terceiro filme são 10 anos que se passam. O primeiro e o segundo filme, o próprio diretor mesmo e o próprio pessoal não se preocupa muito em encaixar na cronologia. Até, tipo, quando você vê nos quadrinhos que eles mostram o passado, quando eles mostram o passado é o passado ali do segundo filme, não é do primeiro. Uhum. Então, realmente, se você tira o primeiro da equação, fica mais fácil de você encaixar. Como eu falei, o primeiro é um projeto bem independente mesmo, todo mundo iniciante, galera trazia roupa de casa pra poder fazer o filme, entendeu? Então, a visão não tinha amadurecido ainda, não podia ter amadurecido. Sim. E eu acho também que nesse filme novo, se eu não me engano, aqueles flashbacks que ele fica tendo com a família dele, com uma garotinha, e aquilo não se encaixa muito com a história prévia dele, Visualmente não. E também a idade da menina que aparece, né? Porque aparece, tem um flashback específico que aparece uma menina, uma garotinha. É. Elas estão 5 anos sendo atropelada. E é como a família dele morre, mas era a esposa com a filha, ainda era um bebê no colo. Já tinha o visual doidão e tal. A trilogia inicial eu não sei, mas esse filme tá sendo, assim, mencionado pelo pessoal, assim, pela internet e tal, como esse novo termo que inventaram agora, né? Que é o famoso soft reboot. Uhum. Que é aquela coisa que você muda tudo sem necessariamente ignorar. Desmentir o resto, mas também mas não... Mas é como você falou, né? Todo filme do Mad Max já é meio que um soft reboot do outro, então... É. Não é novidade, apesar de que a partir de agora não parece que vai ser mais esse o caso, né, meu pai? Mas aí só fechando o terceiro filme, eu considero dos três originais o mais bacana. Qual? O terceiro. Ah, sim. Além da Cúpula do Trovão. Muita gente aparentemente considera ele mais gorofado, mais exagerado, mais absurdo. Ah, tem gente na Thunder. Você encara ele com armas de piada. Não sei exatamente porquê. Mas eu considero ele o mais redondinho enquanto filme. Então ele me convence mais, tipo, finalmente o mundo foi pro caralho de vez, ele me convence com o mundo que foi pro caralho e faz sentido, o pessoal tá doido. Ele tem personagens mais interessantes, ele tem situações mais interessantes e eu considero o filme mais completo e é o mais próximo do Fury Road. E eu considero, inclusive, ele próximo o suficiente pra, ao contrário dos outros dois, que parecem, especialmente do primeiro, né, mas dos outros dois, que parecem distantes demais do Fury Road, ou Além da Cúpula do Trovão... Me parece o mesmo mundo, ele me convence como o mesmo mundo. O mesmo mundo com alguns anos de diferença ali. Mas você já vê até a questão da água já surgindo um pouco, porque quando ele chega lá na cidade tem um cara em cima de um galãozão de água vendendo água e parece ser um produto caro, tanto que o Max nem quer comprar. Então já tem dicas ali de que a água já tá acabando e ele faz sentido. Ele é o que mais faz sentido cronologicamente e o mais fácil de você ver no mesmo mundo. Mas até o personagem até o Max em si no filme novo, o Tom Hardy parece que fez uma performance completamente diferente, assim. Ele realmente não... Ele fez algo único daquele filme, né? Sim. Não tem muito nada a ver, assim, com o Max, com o Mel Gibson. É outro personagem mesmo. Finalmente o filme me explica. Primeiro, me convence que o Max também é louco, então o médio do título começa a fazer sentido. Sim, pela primeira vez, né? Pela primeira vez. E me explica o personagem. Me explica por que ele ajuda as pessoas compulsivamente, sabe? Uhum. Ele ajuda as pessoas compulsivamente porque a loucura dele é ajudar as pessoas. Esse é o tipo de loucura que ele tem. Uhum. Ele meio que compulsivamente ajuda as pessoas. pra compensar, né, a família que ele não conseguiu ajudar e morreu. Uhum. É, Então, acho que agora a gente já pode começar a falar do novo filme. Sim, por favor. Que esse sim é um puta filme. É caralho. Incrível, né? Caralho. Já é o blockbuster do ano, assim. Todo mundo, assim, porque assim, eu fui assistir os outros três Mad Max, né? Porque muita gente gosta muito de Mad Max. E aí é o filme do ano, né, cara? Pois é, o que eu tava comentando é que todo mundo... Sempre comentou muito de Mad Max, né? Sempre fala muito de Mad Max. Uhum. E eu percebo que a influência dos três primeiros filmes é muito mais visual, né? Ele ganha no visual. Ele tem... O visual é o principal ponto dos três filmes. E nesse, eu vejo um filmão. Eu vejo, inclusive, muita coisa que eu espero que outros filmes comecem a usar. Que é essa coisa incrível que ele faz de usar ação pra tudo. Ele uhum. desenvolve trama com ação, ele desenvolve personagem com ação, ele faz absolutamente tudo com ação. Não, na verdade, assim, a primeira coisa que chama atenção é que o filme tem pouquíssimos diálogos, assim, né? Uhum. E ele consegue apresentar os personagens. É um filme extremamente linear e ele consegue apresentar todos os personagens e contar exatamente o que você precisa pra poder curtir aquela história em particular. Você não sabe a fundo exatamente cada um deles, você sabe exatamente o que você precisa. E tudo isso ele faz apenas com imagem, com ação, com corpo, etc. Com pouquíssimos diálogos expositivos. E isso por si só já é incrível, ainda mais na Hollywood de hoje em dia. Você não vê acontecendo muito, então acho que é um filme que ele chama atenção não só porque ele traz de volta um gênero que há muito tempo que não era abordado, mas também porque ele consegue ser... É uma experiência narrativa que há muito tempo não é feita dessa forma em Hollywood, entendeu? Com realmente você privilegiando o visual, as imagens, etc. Mas nem por isso sendo algo superficial. Não é um videoclipe gigante, não. Tem profundidade, só que essa profundidade é entregue pra você em doses homeopáticas durante a ação, no meio das outras coisas. É tudo muito mais orgânico, muito mais interessante. Isso é cinema, né? Com C maiúsculo. Uhum. E é interessante porque todas as cenas de ação são muito boas, tanto em termos de edição como execução. É legal porque é legal o fato dele ter usado muitos efeitos práticos e o CGI é bem sutil e bem mesclado com o que tem de prático no filme. Você sente isso, é tudo muito mais visceral por causa disso. O filme ganha muito por causa disso. E é isso, ele entretém você e diverte em várias camadas, assim, visualmente falando, cada cena te surpreende mais do que a outra, cada novo detalhe que você vê, cada formato de carro interessante, cada personagem bizarro, cada coisa inútil que não serve pra nada, como um guitarrista preso num carro, mas que é maneiro de ver assim mesmo e tal. Então acaba que aquele mundo é absurdo, mas ele tem uma lógica, né, interna, então é interessante. E não só essas sequências servem pra te surpreender quando elas acontecem, mas elas também te deixam ansioso pra saber qual vai ser a próxima cena bizarra, qual vai ser o próximo absurdo, e o filme tá sempre se surpreendendo cada cena. E o interessante é como você falou que no meio dessa confusão toda que tá te deixando suspense ali, embasbacado com tanta informação visual, você também tá aprendendo e tá se envolvendo com os personagens e tá se importando com eles e tá comprando a história deles e tal, e tá se emocionando com eles também. E isso eu achei incrível, assim. É o que eu achei mais interessante, né? Porque nada disso significaria nada se não tivesse uma boa história, boas histórias humanas pra você acompanhar. E isso o filme tem de sobra também. Então é o equilíbrio perfeito, pra mim é uma cartilha, assim. Eu acho que outros diretores aí que estão envolvidos nos próximos blockbusters, nos próximos anos, tinham que assistir esse filme tomando notas, assim, sabe? Uhum. Um caderninho, assim, anotando e tal. Porque é o tipo de coisa que com cuidado é possível fazer qualquer blockbuster, né? Porque o filme é uma cena de ação gigante, né? Sim. Ele tem pouquíssimas pausas pra respirar. E, porém, você vai aprendendo sobre a personalidade das pessoas dos mínimos detalhes. Então é uma porta com uma personagem que você imaginava que não fosse abrir, abre. É uma personagem que você não imaginava que fosse, que se joga pra fazer alguma coisa. É uma arma, uma das cenas mais significativas, né? É a arma que a Furiosa apoia no ombro do Max pra atirar. Uhum. Tudo com o mínimo de diálogo, com o mínimo de coisas. É tipo... É realmente desenvolvimento de personagem enxugado, assim, até o mínimo possível. E é muito fácil de fazer em cena de ação. Então eu gostaria muito que os próximos blockbusters se inspirassem um tanto nesse Mad Max e aprendessem um pouco mais a fazer esse tipo de coisa. Não, sim, O interessante é o seguinte, tipo, há muito tempo que eu não vi um filme que é uma cena de ação gigante, assim. Eu gosto muito de filme de ação desse jeito, que é ação ininterrupta. Então, eu lembro de alguns, assim, tem um outro que eu consigo lembrar, tipo, sei lá, Velocidade Máxima, é um filme que eu gosto bastante, é o filme inteiro, aquele ônibus controlado e tal. Até o 2, que ninguém gosta, eu gosto bastante também, que é o do navio. E tal, mas esse realmente é o primeiro que não só tem ação ininterrupta, como é tudo over the top, como é tudo incrível, tudo é inovador, tudo que você vê ali é inovador, tudo que você vê ali não é derivativo de nada, você não consegue lembrar a última vez que você viu isso acontecendo em Hollywood ou até em outras mídias e tal. Apesar de ser um gênero, um nicho tal, que existe, que os próprios filmes originais do Mad Max ajudaram a expandir, a difundir e tal, ele volta agora e resgata isso, porque é uma coisa que voltou a se perder, né? Então ele vem e resgata de novo, e não só resgata, como ele inova em cima da parada outra vez e tal. E como eu falei, tipo, como a gente tá falando, tipo, mesmo esses outros filmes que tem muita ação, etc, eu não lembro de nenhum deles que tenha desenvolvido tão bem tantos personagens diferentes, que o ponto é esse, né? Não é só também você desenvolver um protagonista, né? Você tem vilões incríveis, e você tem uma galeria de heróis incríveis também, inclusive aquelas, as paredeiras lá do cara, uhum, do Immortan Joe. Seria tão fácil elas serem só uns gimmicks, assim, vários modelos, sim, bonitos e tal. Só que é incrível. Todo personagem personalidade, é um personagem, né? Todo personagem é um personagem. Sim. Todo personagem tem individualidades, tem uma personalidade própria, e isso fica claro. Sim, não, na cena em que ele chega assim e vê assim aquela cena delas, assim, o deserto, aquelas garotas bonitas se libertando das correntes e tal, não sei o quê. Tinha tudo pra parar por ali mesmo, entendeu? Uhum. E o outro diretor teria parado por ali, os executivos estariam satisfeitos e o público estaria satisfeito com isso, né? Transformers tá aí pra provar. Inclusive, aquela garota foi a garota de Transformers, né? A Loura? É, aquela Rosie. Acho que é Rosie Huntington, alguma coisa, sei lá. Uhum. Se não me engano, ela fez Transformers 3, eu acho. É a namorada do Shia LaBeouf. Foi a garota que substituiu a Megan Fox. Uhum. Se não me engano, é ela. E naquele filme ela é uma portinha, né? E aqui ela se revela uma atriz ótima, porque a personagem dela é boa e a performance dela é muito boa. Então você vê que diferença faz um bom diretor, um bom roteiro, com uma proposta, né? Com experiência por trás, que você vê que até o ator que você não necessariamente estava dando muito, né? Que ela é uma modelo, não necessariamente ela é uma atriz que você vai esperar muita coisa, mas ele consegue extrair dela uma performance boa. Uhum. Então é super legal também, assim. É legal ver que todas elas têm uma personalidade definida e tal, e tem um arquinho completo. É bem interessante. Sim, e tem um mundo também, né? Que você também vai pescando um pouco das regras ao longo do filme. Então, você sabe que tem o Mountain Joe, aí tem a fazenda de balas, né? E tem o outro lugar lá, Gastown. E você vai conhecendo um pouco desses personagens. Tem aquele personagem que é o contador, que é o único momento em toda a franquia Mad Max que eu vejo alguém preocupado com gasto de recursos. Então, isso acaba reforçando, sabe? Por mais que seja só uma sininha, o cara tá lá, é até meio cômico, né? O cara tá lá falando, ah, que bobagem, tudo isso por causa de uma briguinha de família, gastando isso tudo. Mas ele lista, olha, a gente já gastou tantas balas, tantos carros, tanto de gasolina, a gente já torrou isso aqui tudo, cara. Por que a gente tá torrando isso tudo? Por que a gente tá desperdiçando isso tudo? E é o primeiro momento em toda a franquia Mad Max que eu vejo alguém questionar isso, então dá um pouco mais de credibilidade. Tem, como a gente falou da atuação do Tom Hardy como Max, ele tem uns toques, né? Ele tem uns tiques, né? Que eu quis dizer. Ele tem uns tiques nervosos, ele... Muitas vezes ele é até não verbal, né? Ele não fala, ele só dá uns grunhidos. Ele é meio animalesco de vez em quando. Uhum. Além das visões que ele fica vendo o tempo inteiro. Que convencem também na loucura. E aí sim, agora eu sei. Realmente, esse é um mundo onde absolutamente todo mundo é doido. Onde, se isso aqui fosse um jogo de RPG, todo personagem teria que ter uma perturbação, sabe? O interessante com que eu achei do Max é porque, por exemplo, eu não lembro de ter assistido nada com esse ator sem ser o Ben, né? Inception, tá? Ele fez Inception. Ah, ele fez Inception, é verdade. Inception. Eu não lembro bastante do personagem dele em Inception, mas eu só sei que em Bane é uma composição muito cuidadosa do personagem envolvendo corpo e voz e tal. Tudo bem específico pra aquele personagem, né? E pra esse Max, ele fez a mesma coisa, né? Esse Max dele, ele não fala, ele faz uns grunhidos, assim, né? Uhum. Ele fala em grunhidos. Eu achei a interpretação dele tão fascinante, né? Porque é uma coisa que é tão old school também. E, ao mesmo tempo, por ser old school, acaba sendo refrescante de ver. Porque porque é um tempo que, tipo assim, ele é aquele protagonista que você não sabe muito dele. Você não precisa saber. É uma coisa meio western mesmo, né? Ele chega, ele salva as pessoas e ele vai embora. E aí, a interpretação dele é muito interessante, porque ele fala com os grunhidos, né? Uhum. E ele parece um dele, né? E é isso, eu tava falando disso, Mário. Eu tava falando que ele parece tem essa pegada do western, né? Que ele é um herói, que ele chega, ajuda as pessoas, depois ele vai embora no pôr do sol e você não sabe direito de onde ele vem nem pra onde ele vai, não interessa, né? Uhum. E é só essa força da natureza. Né? Ele é só um... Ele é só os nossos olhos, né? Ele é só o que faz a gente enxergar aquela história, porque a história é bem pouco sobre ele. Ele tá só se apanhando mesmo. É, e isso é interessante, porque aí as pessoas... os haters reclamaram muito, eu chamo de hater porque não faz o menor sentido, que eles falam que a história é mais sobre a Furiosa do que sobre o Max, no filme dele, né? Sim, que nem todos os outros Mad Maxes. É, mas aí que tá, tipo, mas esse é o ponto. Ele é o herói que chega no pôr do sol, ajuda a pessoa. Qual é o episódio do dia? Se fosse um seriado, cada episódio ele chegaria num lugar, ajudaria alguém, teria a trama daquela pessoa, depois ele iria embora. Tanto que muita gente comentando, né, que queria ver a Furiosa de novo, num outro filme ou algo assim. E eu até tenho mixed feelings com relação a isso, porque ao mesmo tempo que é uma ótima personagem, são ótimos, e é um cenário legal pra ver de novo, ainda assim é legal as características dele, de cada filme ele chegar numa galera diferente, ajudar uma galera diferente e ir embora, né? Sim. Então é maneiro, assim, também, você nunca mais retornar, a não ser que seja um spin-off ou algo assim, mas não vão fazer isso. Então... Eu vejo mais o personagem retornando mesmo em outras mídias, tipo nos quadrinhos, do que no filme mesmo. É, um novo Mad Max tem que ser ele num outro lugar, agora. Até com porque outra é um galera. Filme satisfatório, né? É um filme com um bom final, então... Sim, bastante. Pra que vai dar mais merda pra essas pessoas, né? Deixa elas curtirem um pouquinho agora. E outra coisa que eu achei muito interessante também, que foi uma pegada, principalmente no começo do filme, aquela sequência inicial pré-título, e quando eles capturam o Max e ele tenta fugir deles, lembra muito o filme mudo, né? Sim. Porque não só o frame rate é tudo mais acelerado, né? Como o filme antigamente, mas aquelas figuras todas brancas, tem uma cena em especial, né? Que ele pula num guindaste e fica pendurado assim, e aqueles carinhas carecas brancos começam a sair do buraco e começa a puxar ele de volta, né? Tudo meio rapidinho. Aquilo ali é muito cinema mudo, assim, porque é uma coisa bem prática, bem, né? Você consegue encostar a mão, tá acontecendo de verdade. E o visual deles esbranquiçado e com aquele frame rate, né? Então, tanto que a notícia mais interessante, assim, envolvendo esse filme até agora, é que no Blu-ray vai vir uma versão dele em preto e branco. Ah, é? Que legal. Sim. E que, segundo o George Miller, é a melhor versão do filme pra ele. Tipo, é a versão que ele só não lançou mesmo porque não seria comercial. Então agora ele vai aproveitar pra lançar no Blu-ray. Essa é a versão que realmente ele acha melhor. Então vai ser uma versão em preto e branco. E eu acho, isso eu já não tenho certeza, mas eu acho que vai ser meio que mudo só com trilha sonora, assim, entendeu? Eu acho. Então se fosse, seria assim, tipo, imagina, você tem, já, o filme já é quase que uma, já é um espetáculo, né? Daí de repente você tem agora, vai ter um outro espetáculo completamente diferente, de repente até muito mais legal. Sim. Então isso é bem interessante. Então assim, uma cena dessas, por exemplo, me lembrou muito quando eu vi, e acabou que eu acho que até por conta dessa notícia do filme sair em preto e branco depois, eu acho que meio que deve ter sido a intenção dele mesmo, remeter mesmo esse tipo de forma mais crua, assim, mais visceral de fazer cinema. E ao mesmo tempo grandiosa, ao mesmo tempo com pegada de blockbuster. É caro, né? Dá pra ver que eles estão gastando dinheiro ali. Então... E é você fazer um filme de ação com isso, né? Porque... Muita gente comenta que pro cinema, um cinema funciona, um cinema bem feito, é uma cena que diz mesmo sem palavras, né? Então, se você tem uma cena que se você tirar o diálogo, você não consegue tirar algo dali, você tem um cinema bem feito, um cinema com valor em todos os seus aspectos. O que eu acho interessante nesse Mad Max é que é, se pá, a primeira vez que eu vejo isso sendo feito com um filme de ação. E justamente por ter um filme inteiro, possivelmente sem diálogo, né? Nessa sua teoria, porque a gente não sabe mesmo se vai ser assim, mas se tiver, acaba sendo o grande teste, né, do filme. Se o filme funciona sem diálogo, significa que ele é muito bem planejado, muito bem pensado mesmo, né? Porque um segundo seria algo que você não pegou. Não, e seria assim, não só sem diálogo, mas se fizerem essa versão filme mudo, seria sem os efeitos sonoros também. Então, imagina, uma explosão seria uma orquestra ou algo assim, né? Seria só com música, então seria uma experiência legal de se ver, tomara que seja assim mesmo. Sim. Não ter sido só boato. A versão em preto e branco é fato. Agora, se vai ser mudo ou não, isso que eu não sei ainda, mas tomara que seja. Mas fora isso, é um filme muito difícil de falar, né? Acho que a gente comentou, ele é muito uma experiência, né? Muito. Então, não dá pra gente dissecar muito ele, falar muito sobre ele, porque é muito mais você assistir mesmo e passar por aquilo. Uma coisa que eu passei muito tempo durante o filme, Sony, realmente ansioso e tenso com aquela situação. E fazia bastante tempo que eu não sentia isso por tanto tempo, sabe? Eu penso em coisas recentes em que eu passo, tipo, 5 minutos tenso porque tá numa situação tensa no filme e tudo mais. Mas, sério, eu passei, tipo, 30 minutos do filme sem respirar, praticamente. Uhum. Então foi um filme exaustivo mesmo, sério. O cinema meio cansado, porque ele foi muito tenso, muito pesado, principalmente. Esse filme tem 3 grandes sequências de ação e entrecortados por momentos breves, assim, de diálogo e partes mais contemplativas e tal. Mas ele é basicamente... São essas 3 sequências enormes, assim, né? Até na estrutura narrativa, né? Os 3 atos são grandes cenas de ação. Sim, E não um clímax, que é uma grande cena de ação. E assim é bem melhor. E é legal que... Enfim, no rola também aquele efeito que muitas vezes em filmes de ação de blockbuster moderno rola, de que eles abrem com uma sequência muito grandiosa pra te ganhar, e aí o filme nunca mais consegue topar aquilo. Uhum. A sequência final, o clímax, geralmente sempre é um pouco mais decepcionante, tá com aquela sequência inicial incrível na cabeça. Esse filme não, ele consegue entregar sequências bem... Todas elas são grandiosas e divertidas, inventivas da sua própria maneira, né? Não necessariamente são uma maior que a outra, mais insana que a outra. Inclusive, mas são todos no mesmo nível e são diferentes. Oi? Usarem aquela tempestade tão de cara no filme foi bastante ousado pra mim, né? Porque é uma das coisas mais impactantes que tem no filme. Eu achava que ia ser, quando eu vi aquilo no trailer, eu achava que aquilo ia ser o clima. Aham, uhum, sim, eu também. E de cara, não. É ali, antes da primeira hora, tá ali já. Então também é bastante segurança no que você tem pra mostrar, né? No resto do filme. Assim, só a única crítica que eu tenho quanto à parte técnica é... Porque, assim, esse filme em especial fez uma experiência. Eu tava no Rio... Quando eu vi a primeira vez, então eu consegui ver no IMAX lá e era só 3D, uhum. Né? E o 3D desse filme é convertido, infelizmente. Então, eu vi 3D convertido e aquela coisa, tipo, você viu em 3D ou 2D? Eu vi em 3D, vi IMAX 3D também. Ah, tá, então. Depois, quando eu cheguei em Campos, tava passando na sala, uma salinha boa, que tem uma sala Platinum agora aqui, que é muito boa, que é bem grandona também e tal, mas lá só passa coisa 2D. Então, foi por causa disso que eu consegui ver Vingadores 2D, e por causa dessa sala, tava passando Mad Max, eu queria ver de novo, daí eu fui ver de novo e vi em 2D. Então, realmente, 2D é bem melhor. O 3D, não sei se você percebeu que ele é bem inútil, assim, ele só... O único efeito, assim, mais legal é no final mesmo, aquela explosão final, né? Aham, uh-huh, sim, sim. Os pedaços do carro vêm aqui na sua cara, mas o resto do filme é bem... Sim, dá pra passar sem, não tem nada demais, como todo 3D convertido. E a fotografia é muito bonita, né? Ela é muito viva, é muito vibrante. E, infelizmente, os óculos 3D, eles matam isso um pouquinho. Como a fotografia do filme é muito brilhante, então não escurece muito. Mas dá uma matada, entendeu? Uhum. Inclusive, o George Miller comentou que em filmes pós-apocalípticos, a tendência, o trend é você colocar tudo mais acinzentado e tal. Eles quiseram ir pro oposto, mesmo porque é um deserto e tal. Então, eles têm bastante cores pra poder brincar. Então eu achei legal, mas realmente é um filme que funciona bem melhor em 2D. E tem um site na internet agora, que esqueci o endereço agora na cabeça, mas é um site bem simples, assim, nada demais. Você entra no site, é só uma lista dos filmes que são 3D de verdade e os que não são. Só pra você conferir e descobrir antes de ir ao cinema. Uhum. Então isso é bem útil, porque e você vê que infelizmente os maiores filmes, todos aqueles grandões, todos que você tá com vontade de ver, aqueles que você mais tá esperando, todos eles são com fake 3D. É, isso que eu ia comentar, né? Eu não consigo pensar em nenhum, na verdade, recente que tenha tido... Não tem nenhum. É só desenho, né? Quando você vê a lista dos que são de verdade, tem um ou outro filme e basicamente desenho animado. O que é uma pena, uma lástima, porque... Enfim, não faz o menor sentido. Esses 3D são muito ruins, assim. São totalmente inúteis, não dá efeito 3D de verdade nenhum. Você só é obrigado a ver um filme com um óculos, com um pedaço de plástico chato, incomodando tua cara, entendeu? E escurecendo tudo, estragando tudo. Aham. Uhum. Eu achei que se chama Real or Fake 3D. Isso, esse mesmo. Tem uma lista aí, filmes de 2015, 3D, fake, real, e depois tem de 2016 também. É uns desenhos, negócio que eu nem sei o que é. Basicamente. É uns filmes que você nunca ouviu falar, é um bando de desenho. Ah, o único filme live action mais recente que eu achei aqui foi o Segundo Planeta dos Macacos. Que eu consegui reconhecer. Tem o Êxodo e tal, tem umas coisas aqui em 2014. Aham. Uhum. Mas em 2015... Todos. Você vê aí, até Star Wars, né? O novo vai ser convertido, enfim. E tudo isso é uma pena, porque eles dizem que é difícil gravar filme de ação com câmera 3D, blá, blá, blá, blá, blá. Cara, I don't care. Então, não, então, sabe, não façam 3D. Porque o que mata é o seguinte, o povo assim, você pode escolher não ver, aí que tá, você não pode, entendeu? Porque quando você raramente encontra o filme com uma sala boa, uma projeção boa, digital zona, bonita, grande, maneira, legendada, e 2D. Você vai encontrar, o filme saiu em 3D, você vai encontrar tudo 3D, e em 2D você vai achar, de repente, legendado, numa sala menorzinha, mais capenga, projeção tradicional, entendeu? Não vai ser a mesma experiência, infelizmente. Você quer ver o filme no IMAX, por exemplo, você não vai ver ele no... Você não vai ver ele em 2D. Se ele for 3D convertido, por exemplo, só vai passar 3D convertido. Não vai ter nenhuma... Sim. Oi? Apesar de eu achar o 3D no IMAX menos sofrido do que no IMAX. Não é questão de me fazer sofrer, só é inútil, entendeu? Você não vê o 3D em hora nenhuma. Você não vê. O Capitão América 3, eu assisti no IMAX, depois eu assisti de novo numa sala 3D comum. E parecia... Era borrado, era estranho, era escuro, era borrado. Parecia aqueles... Sabe aqueles negocinho de vó que você bota no olho assim, olha lá dentro e tem uma fotinha? Sei. Parecia aquilo. Nossa. Parece um sonho, sério. Quando eu lembro daquele... quando assisti o Capitão América 3 pela segunda vez, parece um sonho. Eu não tenho uma lembrança clara do filme. Não, mas eu acho que todo mundo, inclusive todo mundo que falou muito mal, que criticou muito as cenas de ação de Vingadores 2, viu em 3D. Porque eu só vi em 2D e não me incomodou, assim. Foi ok pra mim. Foi bem louco. Foi bem... aqueles cortes bem epilépticos e tal filme de hoje em dia, mas não foi incômodo, não foi ininteligível pra mim. E foi pras pessoas, porque quando é 3D fake, fica assim, entendeu? Porque esse tipo de sequência, os diretores, eles não filmam pensando que aquilo ali vai virar 3D depois. Uhum. O que eu acho um erro, aí já é culpa deles. Beleza que nenhum deles quer, isso é uma imposição do estúdio, tenho certeza, mas você tem que seguir a programação, meu amigo. Então você sabe que o estúdio vai mandar converter, essa autocampeonato você já sabe disso, desde que começou, não adianta dizer que foi pego de surpresa, não foi. Então, tratem de filmar, né, coisas que funcionam no 3D, tipo, né, profundidade de campo e cortes menos frenéticos e coisas assim, pra poder funcionar mais, né? Eles não fazem isso. É por isso que os filmes da Marvel, em especial, realmente são um problema, porque além de ser 3D convertido inútil, é realmente esse 3D que incomoda. Eu lembro que Capitão América 3 eu só vi no 3D e eu me incomodei um pouco porque eu achei as sequências no começo muito escuras e tal, né? Sim. Teve aquele Velozes e Furiosos, né, que eu zoei, que não dava pra ver nada, né? Uhum. E até hoje você me garante que dá assim. Eu nunca revi esse filme, tem que rever, inclusive. Tem que rever, cara. Mas enfim, resumindo, Mad Max, filme do ano, o George Miller agora, todo mundo voltou a ser moda ele, né, o velhinho. E tá todo mundo dizendo agora, todo filme que aparece, o povo começa a dizer que ele devia dirigir, né? Então agora o George Miller tem que fazer um filme pra DC, o George Miller tem que fazer um filme pra Marvel, o George Miller quase fez um filme da Liga da Justiça em 2008, agora o povo lembrou que isso aconteceu. Todo mundo louco, né? Imagina como teria sido. Uhum. Meu grande contato com o George Miller sempre foi através de Baby, né? E Happy Feet, que eu gostei muito, não assisti o 2 até hoje. Também não, mas o 1 é perfeito, né? Adoro o primeiro Happy Feet, gente. Filmão. Enfim. E eu descobri agora com o seu site aqui de Real Fake 3D que vai sair uma continuação da Alice do Tim Burton, não sabia que isso ia acontecer. Sim, sim. Não fazia ideia, não vai ser o Tim Burton que vai dirigir. Não. Vai ser o tal de James Bobbin, que é um cara que dirigiu os filmes dos Muppets. É. Eu não sabia do diretor, mas quem era o diretor, mas eu sabia que tava rolando. Alice Through the Looking Glass, algo assim, não é? Sim, sim. Esse cara dirigiu os filmes recentes dos Muppets, os dois mais recentes. E vai ter um seriado novo agora dos Muppets que tá bem interessante, você viu? Ah, é? Não. Viu o trailer, não? Não. Vai ser uma vibe The Office Muppets, vai ser Muppets pra adultos mesmo. Bacana. E vai ser uma coisa documentário mesmo, é com câmera tremenda. Inclusive o trailer é bem metalinguístico, né? Porque eles comentam sobre isso, aí eles se reunindo numa mesa... discutindo como pode ser, né, o próximo seriado deles, algum deles sugere, né? Porque a gente não faz esse negócio de câmera na mão e não sei o quê. Uhum. Aí corta pra um depoimento pra poder explicar a piada. Eles fazem piada com isso, entendeu? Com esse recurso. Bacana. É interessante que eles se antecipam, porque antes que as pessoas falem que esse é um recurso já batido, eles mesmos já falaram, né? Uhum. É recurso batido, só que é isso com Muppets. Então vai ser interessante, vamos lá. É esse ano ainda. É, vai ser esse fall agora, saiu o trailer, tá bem interessante. Falamos tudo de Mad Max? Falar, acho que sim. Né? Acho que sim, não dá pra falar mais do que isso não, mas já que você falou aí do Velozes e Furiosos, vamos já emendar. Né? Sim, já saiu faz tempo, mas eu só fui ver depois da última gravação, você já tinha visto quando a gente gravou, né? Sim, eu vi no cinema. Eu consegui ver no cinema também. Ah, é? Consegui ver no Rio, tava passando ainda, numa salinha com projeção tradicional, horrível, mas deu pra ver, 2D, o que foi bom. Uhum. Porque também é convertido, também estraga tudo quando é Velozes e Furiosos. E aí, curtiu? Eu curti mais do que o último, que o anterior. Mais que o último? Eu não sei se é mais que o anterior, viu? Mas eu curti bastante. É porque porque é aquele negócio, a minha lembrança do anterior ainda é muito negativa. Ainda é borrada, né? É, por causa da situação. Mas eu voltei desse filme com vontade de... Porque eu ainda não fiz a maratona de rever todos, né? Uhum. Então eu voltei desse filme com vontade de rever todos. E eu acho que vou tentar fazer isso antes de marcar. É, O 6 eu acho que ainda é meu favorito. Aham. Uhum. Eu talvez precisasse rever eles pra ter certeza, mas eu lembro que o 6 tinha sido pra mim um dos mais interessantes. Uhum. Por ter a equipe toda, por estar a equipe, ser bem colorido nessa questão e tal, cada um ter seus tracinhos e ali, é uma interação de bastante gente. O 6 acabou, acho que ainda é meu favorito. Eu gostei bastante do 7, sim. Gostei sim. É, eu acho que, enfim, eu tenho que rever o 6 mesmo, minha memória tá muito, né, nublada da situação que eu tava quando eu assisti o filme. Mas eu gostei desse porque eu achei legal a forma como eles finalmente uniram com o terceiro filme. Sim. Como eles, inclusive, trouxeram de volta o cara e cagaram, que o cara tá 10 anos mais velho. E sim, totalmente diferente, tipo assim. É incrível, porque eles meio que dão uma reprisada. Eu acho que aquela cena que aparece, que falam com ele, o Benzino tá aí. É do terceiro. A cena do terceiro filme. É, aí depois corta pra ele 10 anos depois. É incrível, porque é ele, tipo, adolescente, né? E aí na cena seguinte, que teoricamente na mesma noite, depois que eles correram ali, que é o final, o easter egg do terceiro filme, quando o Vin Diesel aparece, a gente não esperava que ele ia estar ali, né? Uhum. E agora esse filme preenche esse gap, né? Explicando o porquê dele tá ali, dando uma continuidade, dando um follow-up. E aí o cara tá totalmente diferente, incrível. Eu achei fascinante a cara de pau. Eu achei isso tão veloz e furioso, sabe? Não, cara, porque eu quase aplaudi de pé 15, chorando, assim, quando eu vi isso acontecer. No Velozes e Furiosos 15, depois que, eles derrotaram os alienígenas, ele vai explicar que rolou uma distorção espaço-temporal naquele momento ali, e 10 anos se passaram em 5 minutos. Eles vão explicar, né? Vão, vão. Uhum. Em Velozes e Furiosos eu confio. Eles vão explicar. Mas é, eu achei bem legal. Eu tava com medo que eles não fossem usar o Jason Statham direito, mas usaram. Ele foi um ótimo vilão, adoro esse homem. Ele é um ótimo ator, todo filme com ele é o máximo, né? A única coisa que não fazem tão bem com ele é colocar ele pra lutar. Isso não aproveita. Ele luta muito bem, ele bate muito. É, ele luta bem pouco, né? Ele usa mais armas mesmo no filme. Sim, e o filme que ele mais luta é o... como é que é o nome daquele filme? É Carga Explosiva, não é isso? É Carga Explosiva, sim. É a série dele, então. Principalmente no primeiro filme, né? Tem uma sequência de luta que é incrível. E, infelizmente, por mais que Statham seja maravilhoso, todo filme dele é ótimo, nunca mais nenhum filme colocam ele pra brigar assim, ele tem, assim, ele briga nível Jet Li, assim, se deixar, entendeu? Com o coreógrafo certo e com o diretor certo. Então, assim, eu queria muito ver isso acontecer mais. Mas, assim, pro Statham tradicional, sem ser o que bate nas pessoas, ele tá bem legal, tá bem mais vilanesco do que o normal, que geralmente ele não faz vilão. Uhum. Então eu achei bem legal, achei uma ótima adição ao elenco. Eu adoro como o filme inteiro é sobre eles indo atrás do cara, quando é só esperar e respirar que o cara mesmo vai chegar. Isso que eu ia comentar, como que um furo de roteiro em Velozes e Furiosos é meio que um feature. Sim, é ótimo. E, não, mas é legal porque meio que o The Rock meio que explica por quê, né? Eu não lembro por quê. Não, pô, um deles até comenta, peraí, mas por que eu não posso ficar parado e esperar ele? Acho legal que o próprio roteiro aborda isso, aí ele vira e fala. Não, mas ele alguma coisa nesse sentido de que, tipo, se ficar esperando, ele vai pegar vocês de surpresa e não sei o quê, ainda, né? Então, assim, é melhor você meio que... Uhum. É eles tentando meio que se antecipar o cara, entendeu? Tipo, é isso que o roteiro tenta fazer, mas não funciona exatamente assim, entendeu? Porque a todo momento o cara tá chegando pra estragar a festa, entendeu? Sim, cara. Então... E eles viajam todos muito rápido, né? E o cara deve ficar de olho e comprar passagem logo em seguida. Porque não, ele chega sempre 5 minutos depois dos caras. É, eles viajam o mundo inteiro rapidinho, né? E o cara tá sempre lá. É muito desenho animado, né? Uma lógica de desenho animado. Sim. Sim. Corrida maluca total, assim, isso é muito legal. E eu não sei porquê, nessa franquia eu acho legal e nessa franquia eu perdoo. Se fosse em outra, talvez eu reclamasse mais, mas não sei, aqui eu deixo, entendeu? Faz parte do gosto dela, né? Porque ela sabe que ela é assim. Ela é trash mesmo, é filme B mesmo, né? Oi? Ela hoje em dia, pelo menos, ela já é assim, filme B, né? Então... Sim, sim. É, eu acho que do 4 pra cá, né? Ela foi cada vez mais se aceitando e ficando cada vez mais absurda. A única coisa que ainda me... Porque, assim, a única coisa que me incomoda um pouco, eu não sei se eu gosto dele, com essa vibe, somos ricos, não somos mais perseguidos pela polícia, não gosto muito disso, entendeu? Uhum. E a gente tá sempre sendo puxado de volta pra ação, entendeu? A gente quer sair e volta. Então eu queria que nesse filme eles estabelecessem eles de novo como criminosos por algum motivo, mas isso não acontece, spoiler alert. Uhum. Então agora no próximo vai acontecer o quê? Eles de novo vão ser sugados pra ação, entendeu? Então, ficou uma punheta, né? Meio chata, onde entendeu? Mais isso vai escalar? Por isso que eu falei dos alienígenas. Porque o Ananias até comentou isso no Twitter, né? É o único próximo passo possível, cara. Vai escalar pra onde? Uhum. Tem que ser pros alienígenas. Mas enfim, eu gostei do Jason Statham, gostei muito das cenas de ação, aquela cena deles do carro atravessando os prédios, é bem incrível, muito legal. Outra coisa é que a minha mente, por eles serem muito super-humanos em alguns momentos, a minha mente esquece que eles ainda são humanos, né? Então até aquela hora que o helicóptero vai tirar um míssil e o Vin Diesel tá em cima daquele, sabe? Vin Diesel tá em cima do prédio e o helicóptero vai tirar um míssil na direção dele. Aham. Uhum. Na minha cabeça ele ia parar aquela porra daquele míssil no peito. Seria incrível. Superman, cara, é isso que vai acontecer. Mas não, eles ainda têm limites, eles ainda morrem. Não, aquela cena que o The Rock levanta e quebra o gesso. Caralho, que cena foda. Foi muito foda, né? Tipo, agora, filha, né, seu pai vai trabalhar. Então ele levanta. Ele tava ali convalescendo só porque o seu médico mandou. Porque ele podia levantar dali, arrancar os cabos e quebrar o gesso. E o osso dele tá automaticamente curado ali dentro há muito tempo já, entendeu? Uhum. E tem fator de cura, foda-se. Não, tá tão bem que depois eles seguram a minigun com um braço só, com um braço que tava quebrado. Sim. E aqueles caras inchados, gente, eles estão cada vez mais inchados, aquelas veias saltando, incrível. Sim. Então, a teoria da gente aqui é que essa cena final do The Rock nem era pra existir. Que ela foi meio que inserida pra cobrir as cenas do Paul Walker que não iam ter, do final. Talvez. Então o The Rock realmente ia passar o filme inteiro no hospital e é isso. É... Só que teve menos cenas do Paul Walker no final e tiveram que cobrir. É, não, assim, tocando no tema Paul Walker, né, já de uma vez, eu achei interessante porque eu acho que no fim das duas uma, ou ele gravou muito mais filme do que eu achava que ele tinha gravado, ou eles realmente conseguiram mudar bastante o roteiro, porque eu achei que o filme, sei lá, ele fosse sumir inexplicavelmente, ou ia ser forçado, mas não, tipo, ele realmente tá ali de forma convincente até o final, e você realmente só percebe que ele não tá mais ali naquela batalha que ele tem no finalzinho com aquele cara, que se não me engano é o Tony Jaa, eu acho. Sim, sim. Que luta com ele, ali já não é mais ele, porque você vê que ele tá na sombra o tempo todo, né, e mal aparece o rosto dele naquela sequência final toda, e quando aparece, no finalzinho dá pra ver que foi inserido. Oi? Seja só. Isso, então ali já é provavelmente o tal irmão dele. Os irmãos dele ajudaram, né, a fazer o filme. Uhum. Teve um dublê de corpo. Então ali, e aí... E mesmo assim, depois daquela cena, tem algumas cenas que é ele de verdade, né? Sim. Quando eles estão tentando reanimar lá o Vin Diesel e tal, quer dizer, então aquela cena já... Quer dizer, até aquilo já tinha gravado. E aí aquele final realmente na praia, que realmente não é mais ele. Mas eu achei muito bem feito. Sim. Sim. Se você não soubesse que ele tava. Que ele não tava mais ali, acho que quem assistiu e não sabe, provavelmente nem pescou nada muito diferente. A única coisa bizarra é o tom, todo aquele final. Porque é um tom realmente que não é nem mais os personagens falando ali mais. É, sim. A maior atuação do Vin Diesel, que é ele mesmo. Sim. Sim. Tá ali chorando e triste. E isso aí me deixa mixed feelings, porque o que acontece? Eu, apesar de eu ter achado muito bonito, tudo muito lindo, me arrepiei, me emocionei mesmo, assim, achei muito lindo. Ao mesmo tempo, pro filme não funciona, entendeu? Então, eu me pergunto, eu não sei, tipo, beleza que o ator merece, é uma franquia que já tá, enfim, as pessoas já... Quem é fã já meio que se envolve com os personagens como se fosse já da família mesmo, e a gente confunde os personagens com os atores mesmo, porque é pra confundir, eles não estão interpretando ninguém, só estão interpretando a si mesmos ali mesmo, a gente sabe disso. É, mas ainda assim, se você parar pra pensar só no filme, não faz sentido nada daquilo, entendeu? Aquela despedida assim, toda não faz sentido. É uma questão metalinguística, né? É, porque assim, é, né? É pra você assistir sabendo que Paul Walker morreu. É, mas assim, porque assim, eles estão aquela tipo, bom, agora ele vai viver a vida dele e vai sair da aventura, e isso faz sentido, porque no começo ele já tava vivendo a vida dele fora da aventura e nem por isso eles tinham perdido contato, entendeu? E não é só porque ele tá indo embora dali que eles estão perdendo contato, não precisava ser aquele adeus tão definitivo. Ah, cara, mas quiseram se despedir do cara como homenagem, né? Eu sei, mas é por isso que eu tô falando, que apesar de eu achar lindo, eu fiquei com esse negocinho incomodando, que tipo, ah, mas pro filme em si não faz sentido, entendeu? Eu ia achar meio mórbido se matassem ele, matassem o personagem. É. Eu ia achar até um pouco de mau gosto, sabe? É. Que eles iam estar usando a morte de uma pessoa real como plot device pra chamar atenção. Mas isso desde o começo, acho que eles ainda nem consideraram isso, desde o começo eles falaram, né, que o cara não ia morrer. Aham. Uhum. Então... E é chato que a outra menininha perde o emprego, né? Perde. Automaticamente. Perde. Coitado. Ela deve estar assim, tipo, poxa, Paul Walker, eu tô sofrendo por você, mas puta que pariu, né? Cancelaram Dallas, ela fazia Dallas, né? Então, tipo, cancelaram Dallas. Então agora ela não tem... E ela é brasileira, né? Pô, ela é irmã, a gente tem que sofrer por ela. Pois é. Mas falando dela, outra cena que é bastante suspeita é a cena que ele liga pra ela. É, e... eu também achei mó bizarra aquela cena. E aquela cena provavelmente era uma outra coisa e eles reeditaram. Sim. Pra ficar com aquele tom ali. Também achei. Eu não acho que era aquela ideia daquela cena, não. Também achei. Foi uma cena bem estranha, né? Sim, sim. Mas foi bem feito. É uma reedição bem feita, assim, cola. Aham. Uhum. É, mas dá pra perceber que acho que não era pra ser meio assim, não. É um tom meio que de despedida também, meio bizarro. Sim, sim. Ai, ai. Mas enfim, eu gostei da cena de ação, gostei da edição do Vin Diesel, gostei da marra que eles fizeram com o terceiro filme. É, achei bem divertido, eu achei que algumas coisas que tinha nos outros filmes que... Por isso talvez eu tenha gostado um pouco mais desse. A coisa do senso de humor fail, que tinha um pouco... No outro filme tinha muito disso, entendeu? Muita piadinha que não deu certo, muita tentativa de atuar que não deu certo, nesse filme não teve muito. Eu achei que até aquele carinha que é o alívio cômico, até ele tava um pouco mais contido. Ele tava controlado, tava assim. É, então achei legal, porque o outro filme, pra mim, tava com muita necessidade de fazer humor o tempo todo, e o humor não funcionou pra mim em nenhuma das cenas, então funcionava. Uhum. E nesse eu achei que foi mais natural, assim, eu achei que a história foi mais redonda, assim, a história foi menos... Foi mais focada numa coisa só, e foi menos dividida entre vários episódiozinhos diferentes, entendeu? O único filler que teve um pouco é aquela trama da perda de memória da Letty. Aham. Uhum. Que é meio inútil, que é meio boba, mas também não toma uma proporção tão grande assim do filme pra incomodar. E eu gosto que a Michelle Rodrigues esteja na franquia de novo e tal, eu adoro ela, então não me... É, e eu acho interessante que o filme perdeu muito elenco, né? Então, além do Paul Walker, teve o Han e a namorada, que não estão mais lá e tudo mais. É. É, então o elenco teve uma diminuída boa, mas inseriram uma personagem bacana. Eu gostei bastante da Raquezinha lá. Gostei também, gostei pra caramba também. Bem simpática ela. É, eu acho que agora o novo filme precisa dar uma reinventada de novo, né? Eu acho que tá na hora. Sim. Porque não pode ser de novo eles de novo vivendo as suas vidas lá milionárias e aí de repente acontece alguma coisa e precisamos de vocês. Vamos, né? É, vamos nos juntar e vamos fazer alguma coisa. Seria muito repetitivo. E também pelo fato de ter perdido muita gente, pelo fato de não ter mais o Paul Walker. Então... Eles podiam inclusive chamar o carinha lá do terceiro filme, né? Pra ser... Sim, podiam. Por que não, né? Podiam. Ele daria um bom novo Paul Walker. Novo Paul Walker. É, mas eu acho, enfim, eu acho que agora precisa, porque a série, a série de um filme de corrida de rua evoluiu pra um heist movie e agora virou uma outra coisa que eu não sei dizer o que é direito. Então agora precisa de novo, não sei. Eu acho que primeiro eles tinham que ser fora da lei de novo, pra começar. E de resto, eu não sei. Vamos esperar. Eu também não sei muito bem não, mas eu estou aguardando o Fantástico, os alienígenas, os seres interdimensionais, todos eles querem superpoderes, sei lá, cara. Podia ter mais... Esse filme não teve muita corrida, né? Não teve muito carro, né? Teve. Não teve muito, não. Você não acha? Não acho. Tem toda aquela cena dele tirando a hacker do caminhão, que é bem extensa. É, mas não teve tanto foco nos carros, e não, sabe? Eu gosto disso também. A cena final teve menos, né? A cena final foi bem pouco sobre os carros. É, então. Eu sinto um pouco de falta da parte da corrida de rua um pouco. Acho que até que não, cara. Tem bastante. Eles ficam passando a mina pelo de um carro pro outro e tal. Tem bastante coisa de carro ali, cara. Lá, mas não foca tanto. Não tem muito a ver com a habilidade deles enquanto motorista, entendeu? Eu tô falando isso. Tipo, não. É mais uma coisa lá atrás, assim. Entendeu? Tem os carros, a gente tá vendo, o carro é bonitão, eles estão usando, mas a habilidade deles, enfim, não entra muito. Cara, os caras dão um carrinho de pau um do lado do outro e passam a mina pela janela. Tá, uma sequência, mas vai. Tipo... Entendi. O clímax, por exemplo. Eu acho que tudo deveria ser sobre os carros. Foi menos sobre o carro, sim. É, tipo, especialmente o Dom, né? O Dom passa uma parte do tempo mesmo brigando naquela luta de espadas incrível. É. Então, é tudo incrível, mas assim, o nome é Velozes e Furiosos. Aí nesse filme eles estavam mais furiosos mesmo do que Velozes. Eu acho que é por isso que o nome é Furious 7. Furious 7, né? É por isso. É verdade. Calei minha boca. Tá certo. Eles avisaram. Eles foram honestos. E Poltergeist, você viu Poltergeist novo? Vi, esse vai ser bem rápido, é um lixo. É. Ah, é? Eu não vi o primeiro, talvez um dia eu veja, não sei. O primeiro filme de terror que eu assisti na minha vida foi o Poltergeist. Com os 14 anos de idade, porque eu tinha muito medo de filme de terror quando era criança. A lembrança que você tem é boa? É filme B? Como é que ele é? A lembrança que eu tenho é boa, porém filmes de terror são menos assustadores do que eu achava que eles eram, porque eu não assistia quando era criança. Claro. Então, esse filme não assusta de forma alguma, não dá um susto, todos os sustos que tem é pulo de trilha sonora, né? Alguém chega por trás de você, você vira, é só seu pai. Eu odeio isso, velho. E aí você dá um grito e aí a trilha sonora dá um grito maior ainda, você pula porque tá tudo baixo, de repente vê aquele pá! Você faz o quê, né? É, a trama é a mais genérica possível, é só uma família branca de classe média que se muda pra uma casa e a casa é mó assombrada, né? Been there, done that. Insidious fez isso melhor. Oi? Isso é igual ao original. É, mas aqui é aquele negócio, tipo, é igual ao original. O original, né, foi um dos primeiros, talvez, desse gênero, de Casa Mal-Assombrada, sei lá. Mas, tipo assim, hoje em dia, estão fazendo... Principalmente essa franquia que tem agora de Insidious, Sobrenatural, né? Ela é isso, igual. Então, você não pode fazer uma coisa igual. Inventa outra coisa, entendeu? Sinto muito, não faça a mesma coisa. É, faça pelo menos a família ser diferente. Faça uma família de asiáticos. Tá? Só precisa pelo menos sair um pouco do molde, entendeu? Uhum. É, e aí, tá, aí a família chega lá, aí o roteiro é meio estranho porque ele sugere várias coisas a respeito dos personagens e nenhuma dessas coisas vai pra frente, né? Então ele dá um hint numa fala que a mãe, né, da casa lá, ela é uma novelista meio frustrada, ela deixou de trabalhar pra escrever um livro e não tá conseguindo terminar, e vocês mencionam numa frase e nunca mais voltam a falar nisso. O pai tá desempregado e tem uma cena lá que, né, ele compra umas coisas e a mulher dele briga porque ele tá sendo irresponsável com os gastos, mas isso nunca volta a ser nunca volta a significar nada no filme, isso não significa nada pro personagem. Eu derrubei o microfone. Nas decisões que ele toma ou algo assim, isso realmente não cumpre nenhum outro papel no resto do filme. Tem uma trama dizendo que o garoto, o filho deles, tem medo de tudo, isso também, beleza, no final ele meio que tem que lutar contra o medo dele, mas enfim, não é tão bom assim como deveria ser. O filme, desde o começo, ele joga na sua cara muito CG, e CG é uma coisa que não assusta, não adianta. Então, assim, primeira cena já tem uma coisa que é uma sequência ótima, linda, se fossem Homens de Preto, entendeu? Porque a árvore vira uma mão e entra pela janela e pega o garoto pelo pé, e um plano de sequência em que a câmera vai acompanhando ele pelos corredores, depois subindo a escada, depois entrando no quarto, sendo arrastado pela mão da árvore, entendeu? E é uma sequência ótima se fosse uma árvore alienígena em Homens de Preto, não num filme de terror, porque não assusta. Todas as explicações sobre o... Aí de repente entra em cena os investigadores sobrenaturais esquisitinhos, que são padrão em filmes assim também. Uhum. Todo filme tem os parapsicólogos malucos que vão explicar pra você, que vão vomitar o diálogo expositivo pra dizer quem são aquelas criaturas, de onde elas vieram, o que elas querem. E como sempre é uma coisa bem genérica, do tipo, sei lá, espíritos blá blá blá que querem blá blá blá, tanto faz, entendeu? Um monte de... enfim, a única coisa boa que o filme tem mesmo é a garotinha. Ela é muito fofa, ela trabalha muito bem. E, enfim. E o pai, eu esqueci o nome daquele ator, ele é famosinho, eu conheço ele de outros filmes, mas enfim. Ele é muito bom, ele é carismático, ele é muito carismático. Então, apesar do personagem dele ser meio ruim, porque a trama dele não chega em lugar nenhum, mas ele é carismático e tem alguns momentos muito, muito interessantes, assim, do personagem dele. A interação dele com os filhos e tal é bem legal. É bem honesto, assim, bem realista. Mas fora isso, assim, como filme de terror, ele é um fracasso, assim. E você tava, várias pessoas gritando no cinema, mas porque tava em grupo, eram adolescentes, entendeu? Brincando e tal. Mas é uma pena, assim, é um trend, assim, de filmes de terror ultimamente. O último que eu vi que me impressionou foi The Babadook. É um filme australiano, se eu não me engano. Eu ia falar sobre esse filme oficialmente aqui no Nerd, e eu nunca falei. Porque, na verdade, eu vi um pedaço dele, eu acabei não vendo o final direito. Enfim, eu ia ver de novo, acabei nunca vendo ele todo outra vez. Então, depois eu vou ver ele começo ao fim bonitinho e vou comentar. Mas eu sei que ele é bem interessante, entendeu? É um filme também que é sobre assombração, etc. Ele, muitas vezes, ele é mais engraçado do que assustador pra mim. Mas, no geral, ele é uma experiência esquisita, perturbadora, estranha, intensa, entendeu? Por conta de alguma das atuações e por conta de algumas coisas que acontecem e tal, apesar de também usar bastante CG. Então, esse Babadook, ele não é perfeito, mas ele é o que mais se aproxima pra mim, entendeu? E também é sobrenatural. Tem elementos de sobrenatural que são bem interessantes também. E o único defeito de sobrenatural é que, por exemplo, tem algumas sequências que eu acho que o diretor segura a câmera um pouco demais e acaba ficando ridículo ao invés de assustador, entendeu? Então, por exemplo, você tem uma cena que tem um fantasma, assim, que é só um ator com a cara printada de forma bizarra. Se fosse aquela cena rapidinho e passasse, ia ser perturbador, mas aí ele segura muito tempo e acaba ficando engraçado pra mim, né? Uhum. Então, assim, no geral, filme de terror de fantasma, eu tenho um problema em comprar. Eu prefiro com de serial killer, eu prefiro coisas assim. Pra mim, o único ainda realmente que tá lá em cima, no topo, é o Exorcista. Nada supera ainda o Exorcista. É incrível o que aquele filme faz. De te deixar perturbado mesmo e tal. Mas, atualmente, os que mais chegam perto, assim, de me deixar desconfortável, realmente, Sobrenatural e esse Insidious. Esse Poltergeist, infelizmente, é um remake bem desnecessário. Entendi. Você tá aí? Direitinho? Oi? Tá me ouvindo direitinho? Tá um pouquinho mais longe do que tava antes, mas tá. Será que o microfone não tá mais pegando? Eu derrubei o microfone enquanto você tava falando. Ah, não. Tá ok, assim. É porque realmente tá com a voz robótica, distante como tava antes, e eu tô muito surdo. Entendi. Tá bom. Parece, tá ok. Uhum. Né? Sim, parece não. Que esteja. Porque se não estiver pegando o microfone, tá pegando o notebook. Se estiver pegando o notebook, isso aqui vai fazer bastante barulho escroto. Não é o notebook, não. Não, tá bem distante. Tá bom. Tá ótimo. Tá igual o que tava antes. Ok. Interstellar, não vi Interstellar até agora. Ah, não viu? Eu achei que você tivesse visto. Não vi. Nossa. Vê se pode. Não vi. Não, vê se pode. Eu nunca tinha visto também. Só vi agora, essa semana. Enfim, Interstellar. Também, eu tava esperando... ver um filme que fosse a mesma vibe do Inception, que fosse alguma coisa que eles quisessem vender como algo muito complicado, mas que fosse simples, mas muito divertido, e com algumas falsas complicações, mas até que não, assim, eles realmente... É um sci-fi bem interessante, que provoca bastante reflexão, e que... Tem efeitos muito impressionantes, inclusive alguns efeitos especiais que eu descobri depois, que não eram CG, que era, ele usa muito efeito prático, jogo de espelho, coisas assim, junto com CG, então é uma coisa que talvez por isso que eu tenha achado tão bonito e tão diferente, embora enquanto eu estivesse vendo, eu estivesse achando que fosse realmente CG, mas depois eu descobri que não era. Ele tem um senso, assim, de suspense, de urgência constantes, assim, que é bem legal, que é bem interessante também, apesar de ser um filme mais contemplativo. Atuações muito boas, e tem uns conceitos legais de teoria da relatividade, viagem no tempo, coisas que você não vê muito bem sendo abordadas. Ele é um filme bem cabeçudo, assim, tem umas coisas bem complexas, assim, que das duas uma, ou eles estão blefando total, tá tudo errado aquilo, né, ou não, mas sendo cientificamente correto ou não, é incrível do mesmo jeito, porque mesmo que não seja convincente, soa convincente o bastante pra você que é leigo comprar e achar que tá vendo uma coisa muito difícil, conceitos muito legais. E pra mim é isso que importa, né? Porque eu sou uma pessoa muito burra pra algumas coisas de ciência, assim, eu realmente não sei nada, né? Desses conceitos mais complexos. Então, se o filme tá me dizendo, eu vou acreditar. Então, é só me dizer, assim, de uma forma que não soe muito improvisada, que quer dizer, então, assim, a forma como eles escrevem a ciência desse filme, a forma como os atores interpretam, você consegue comprar que é algo realmente é profundo que tá sendo dito ali, né? Então tem muita coisa legal, não só visualmente, mas também esses efeitos legais. E, principalmente no final, e é legal porque vai complicando cada vez mais, é um filme que começa bem pé no chão, numa fazenda, não sei o quê, e é um futuro... E é um futuro meio diferente, meio estranho, assim, que você vai descobrindo aos poucos. Isso é legal também, porque tem algumas coisas nesse futuro que são estranhas, assim. Você descobre, por exemplo, que eles estão, que a Terra tá com crita e tá sofrendo algumas crises de tá faltando comida, tem algumas pragas, tem algumas coisas acontecendo. E a Terra tá caminhando pro buraco, numa velocidade um pouco alta, mas eles não expõem isso pra você, eles não vomitam isso pra você. Você vai pegando aos poucos, e não só isso, você vai pegando detalhes daquele mundo, formas de pensar das pessoas que não necessariamente são boas. Você vê que a Terra melhorou em alguns aspectos e piorou muito em outros, assim, no sentido até de moral das pessoas mesmo, de coisas, verdades que as pessoas aceitam, entendeu? E você percebe isso em alguns diálogos e coisas que pessoas dizem aqui e ali e que não necessariamente cumprem um papel grande no filme, mas que é interessante porque te dá toda uma base, assim, né? Você vê que a Terra tá indo, tá realmente se... A humanidade tá se denegrindo, tá ruindo, tá acabando. E isso o filme faz sem necessariamente mostrar isso pra você visualmente. Porque você não tá vendo cidades destruídas, era tomando prédios, nem nada, entendeu? Inclusive as cenas da Terra são todas assim, na fazenda lá. Então é um contraste interessante, né? Você realmente pega o quão ruim a humanidade tá, mais pela forma de pensar de alguns personagens e coisas assim. Uhum. Então isso eu achei diferente, achei bem legal. Enfim, todas as cenas espaciais são maneiras, a forma como eles retratam o espaço sem som e etc. É bem legal. E, enfim, tem algumas partes bem melodramáticas, mas eu acho que pela atuação dos personagens e também porque essas partes são colocadas em determinados momentos, assim, que você já comprou a história e você já tá... Já tá inserido ali de uma tal forma que você não se importa, assim, você chora junto se for preciso e tal. Mas é um pouquinho melodramático demais, mas assim, não chega a incomodar. E no final, assim, no final rola um buraco negro e rola uns conceitos, assim, realmente bem de borda, assim, né? Então, é interessante. Quando eu vi, assim, eu achei tudo muito, como se diz... É bem esse negócio do Nolan mesmo, de querer, como você diz, apresentar um conceito muito complexo, mas colocar uma interface simples para aquele conceito complexo, entendeu? Uhum. Como se fosse For Dummies mesmo. Então você tem que... Você quer lidar com linhas temporais diferentes e com coisas assim, e com loops e com buracos negros e coisas assim, mas você faz isso usando uma interface fácil das pessoas entenderem, não só visualmente, mas também quanto motivação, entendeu? Então eles falam de amor, por exemplo, e como o amor liga as pessoas, independente do ponto que elas estão no tempo e espaço, coisas assim, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu já vi sendo trabalhada de outras formas, inclusive eu vou ter que trazer de volta Kamen Rider Deno aqui, porque até em Kamen Rider Deno, que eles usam muito a emoção pra poder justificar conceitos de ciência, assim, mas até lá, pra mim, eu acho que foi um pouco melhor do que aqui. Por algum motivo, nesse filme, soa como se fosse só o eu não sei, fica um pouco jogado, entendeu? Porque o filme, ele tenta ser um pouco hard science o tempo todo, e de repente ele lança esse negócio de amor e sentimento, e fica uma coisa muito for dummy demais fora de repente. Fora de lugar, né? Oi? Fica meio fora de lugar, né? É, não sei, pra mim ficou. Eu conversei com outras pessoas depois, com meu irmão, um outro colega nosso, não sei o quê, e eles meio que não concordaram com isso e tal, então talvez seja uma coisa muito minha, não sei. Pra mim, ficou assim, entendeu? Eu achei que foi meio simplista demais e ficou meio estranho, mas quando você, depois que você assiste, acabou e você entendeu que foi assim, e você começa a lembrar, aí você incomoda menos, você acostuma com a ideia e você vai, entendeu? Mas não sei, eu achava que a coisa toda do amor podia não rolar, eles podiam explicar de outra forma, entendeu? Mesmo porque aquele negócio, você foi encarar, assim, porque aquele negócio, pra você colocar essas coisas tão poéticas assim, na história, a história toda tem que vibrar nessa frequência o tempo todo, entendeu? Porque uma história que é muito racional, se você coloca amor no meio, porque amor liga as pessoas, mas não só amor liga as pessoas, não importa o tempo e o espaço. Se eu odeio alguém, meu ódio também vai me ligar. Verdade. A minha fome vai me ligar, porque eu agora tô lembrando do bombom que tá me esperando no meu quarto, tô morrendo de fome, a gente tá em espaço e tempo diferentes, assim, né? Porque o bombom eu comprei ontem, eu tô sentindo de novo aqui a emoção de ter comprado aquele bombom, entendeu? Entendi. Então não é só amor, né? Qualquer sentimento, assim, então pra eu comprar a ideia de que o amor liga as pessoas, não sei o quê, a história toda tem que ser muito poética e tal. E você pode ter argumentar que a história é. Talvez a história seja mesmo, só que antes é mais sutil e só no final que isso é mais descarado, entendeu? Talvez. Não sei. Esse negócio do amor é a constante de Lost, né? Oi? A constante de Lost. É, mas em Lost é mais legal também, né? Uhum. Porque em Lost não é tão na cara também, eles não falam, eles mudam o nome, eles chamam de constante, entendeu? Eles dão um ar de pseudociência a um negócio que é bem sentimental. Até porque a constante não é necessariamente amor, né, em Lost. Isso, né? Isso, verdade. É, em Kamen Rider tem a coisa das lembranças das pessoas, né? Então, enquanto eu esqueci o nome, a singularidade, esqueci o nome que eles dão a pessoa que ela é de uma época que aquela época não existe mais, o futuro já foi mudado. Mas enquanto existia uma pessoa que ainda lembra daquelas coisas, aquela época ainda vai existir pra sempre. Coisas assim, entendeu? Uhum. Então brinca muito com isso. Em Doctor Who a gente teve aquela parada Força do Amor que venceu lá o Cyberman também e tal, né? Sim. Mas em Deno ainda é melhor pra mim. E é isso, mas é um ótimo filme, assim, é bem melhor que... Eu tava esperando algo realmente mais dummy, assim, por ser Nolan e tal. Mas não, é bem legal mesmo, ele foi com força. O filme, ele não é tão pretencioso como eu achei que ele fosse. Ele é só realmente um ótimo sci-fi mesmo, assim, entendeu? Uhum. Seguindo, vamos lá, Chappie. Tem muita coisa sua, lá, você vai falar muito, viu? É o quê? Tem muita coisa sua aqui, você vai falar muito. Vou falar pra caralho, né? Só você viu o filme esse mês, só vi Mad Max. Sério? Sério. Nossa. E Big Hero 6, que você já falou e eu vou comentar rapidinho daqui a pouco. Ah, legal. Bom, então. Não, Chappie, eu também perdi no cinema, infelizmente, esse. É do cara que fez o Distrito 9 e Elysium. E é um caso triste esse cara, porque, tipo, o Neil alguma coisa, Neil Blomkamp, sei lá. É interessante porque o Distrito 9 fez muito sucesso porque ele misturava sci-fi com crítica social e era uma pegada meio documentário, meio filme, meio favela, mas com alienígena. E era uma mistura interessante porque você tinha... E desde essa época eu percebi que e pra você fazer qualquer tipo de CG ficar hiperrealista, é só você colocar o CG em algo que pareça um documentário. Com a câmera tremendo, algo assim. É incrível. Fica assim, não precisa nem ser muito bom. Eles faziam muito isso em Battlestar Galactica. Battlestar Galactica, a fotografia era toda um shake cam, assim. Então, Cloverfield, né? Que é todo sobre isso. Oi? Cloverfield, que é todo sobre isso. Sim. Que é literalmente found footage. Então, assim, qualquer CG fica realista. Então, nessa época do Distrito 9, o que mais chamou a atenção foi isso. Tinha aquela câmera filmando as casas, aí de repente levantava, assim, tinha uma nave lá e aproximava, dava um zoom e afastava de novo, etc. Então isso é bem legal. E aí o filme aconteceu muito. Elysium, por algum motivo, ninguém... É um filme muito estranho, porque ninguém gosta, né? Ninguém gosta. O diretor meio que pediu desculpa, falou que realmente pisei na bola. Eu sabia que era dele. Eu fui descobrir recentemente que era dele. Só sabia que era um filme que ninguém gostava. E eu gostei pra caramba, mas eu sou o único. Nem ele gosta, né? Porque ele falou, ele admitiu que pisou na bola, pediu desculpa, sei lá o quê. E eu adoro esse filme. Gostei pra caralho, assim, do filme inteiro, enfim. Nada de errado pra mim. E acho que eu comentei ele aqui, não lembro. Se tem alguma coisa errada, eu já esqueci. Então voltem e ouçam o episódio de novo pra ouvir meu review. Pera aí rapidinho. Vou ficar gritando muito aqui. Pera aí rapidinho. Galera, mãe, pode parar de gritar um pouquinho? Só dá a sua voz no mercado pra parar de ficar desfocado. Caralho. Calma, cara. Ela tava gritando muito. Ela tá histérica na sala. Eu vou parar aqui, tá? Não vai sair, tá não. Tá bom. Vou parar aqui também. É. Bora? Bora. Tô esperando, cara. Não, então. Aí o... E aí a gente vem essa nova aposta dele, que também é Distrito 9, tinha sido baseado num curta dele, que ele transformou em longa. O Chappie é a mesma coisa. Eu nunca vi esse curta, mas parece que é um curta de alguns minutos que ele fez. Uhum. E basicamente era propaganda mesmo dessa empresa que tava fazendo, androides policiais e tal. E aí ele fez Chappie, nada mais é do que, tipo, é Robocop misturado com o Ali. Certo. Eu tô meio distraído que pessoas entraram no quarto, agora saíram, beleza. É uma mistura de Robocop com Ali, com curto-circuito. E aí o trailer tinha me entregado muito, né? Porque não só ele voltava um pouco aquela estética do Distrito 9, de uma coisa mais documentário e tal, mas cenas com câmera na mão e tal. Como o design do Chappie era muito legal, uma coisa bem anime, né? Que é uma coisa aí, parece um coelhinho e tal. Uhum. Tem uma inocência interessante por trás. Que parece anime, a movimentação dele, a realização dele em si tava bem legal, ele é feito com captura de movimento, então, ou seja, bem realista, bem interessante. E o fato de ser uma pegada meio gueto, né, porque ele é um, porque o Chappie, ele é do gueto, ele é tipo, né, a trilha sonora era rap, não sei o que, papá. Aparecia ele com os cordões, umas coisas assim, assaltando gente. Então, eu achei toda uma mistura tão louca, né. E aí o filme saiu, eu sei que as críticas foram meio meh, assim, ninguém... Algumas foram bem positivas, outras foram medianas. Eu acho que o filme não fez muito... Não impressionou tanto assim na bilheteria. Não faço ideia se chegou a flopar ou não, necessariamente. Mas não foi tão bonito como eles esperavam. E aí eu pensei assim, pô, coitado do cara, né? Tipo, vai ser o novo M. Night Shyamalan, né? Que nada que ele faz, o povo gosta mais. Uhum. Injustamente, né? Porque, enfim, os filmes dele são bons e tal. Eles iam gostei, etc. Mas aí eu fui ver o filme, que acontece o seguinte. Realmente, assim, não é tudo que poderia ter sido de acordo com o trailer, entendeu? O maior problema pra mim... É porque, assim, a história basicamente é essa. Tem essa empresa. O filme se passa na África do Sul, porque o diretor é sul-africano, os filmes dele se passam lá. Então, é na África do Sul, é uma empresa que desenvolveu o Dev Patel, que é aquele carinha do Skins e Quem Quer Ser um Milionário, etc, né? Aham, uhum, aham. Uhum. Ele é o cientista dessa empresa, que a líder é a Sigourney Weaver, e ele desenvolveu esse projeto, que são esses policiais robozinhos, etc, e eles trabalham pro governo, fornecendo esses policiais fazem parte agora formam a principal força policial e tal da parada, diminuiu o contingente de policiais humanos, e assim eles se ferem menos, é menos arriscado e mais eficiente, etc. Basicamente é Robocop. Só que esse garoto tá perseguindo agora uma... Ele tá tentando desenvolver uma inteligência artificial agora. E aí a mulher não quer deixar ele testar de jeito nenhum. Ele então pega uma unidade que tá danificada e ele planeja colocar a inteligência artificial que ele desenvolveu nessa unidade pra poder testar. Só que aí nisso ele é pego por uns ele é sequestrado por uns bandidos. E esses bandidos obrigam ele, né, a colocar o bicho pra trabalhar pra eles, né? E ele explica, olha, essa inteligência artificial aqui, eu vou colocar nele, não tem como eu reprogramar pra ele obedecer a vocês, mas ele vai ser tipo uma criança. E ele vai aprender, e vocês vão poder ensinar ele o que vocês quiserem e tal, né? Esses bandidos que são aquele casal lá, o de Antwoord. Isso mesmo. Eles são uma banda, né? Uma banda sul-africana. Eles são rappers, não são? São rappers sul-africanos. Isso mesmo. E aí o que acontece? É o Ninja e Oland, o nome deles. Isso, é o nome dos personagens também. Ah, é? Olha só. E aí, E aí, o que acontece? Eles colocam pra funcionar, ela, né, a Yolande coloca o nome dele de Chap, e assim vai. E o que acontece? Ele começa a crescer ali na Thug Life, ali com eles, entendeu? Ele começa a aprender, começa etc. E aí, você pode dizer que o filme, teoricamente, assim, porque os bandidos, eles são bem... Até bem Mad Max, assim, de um certo sentido, assim, porque eles são bem cartunescos, interessantes, pelo fato dos dois serem músicos e serem meio bizarros, né? Uhum. Então o visual deles é louco, e a forma como eles falam é meio louca, as gírias que eles usam, e o cara tem uma arma que é toda amarela, e eles são vilões, entre aspas, né? São bem vilões, assim. Eles são os criminosos do filme, né? Mas você acaba simpatizando com eles, porque eles são bizarros, diferentes, etc. E isso é importante, porque o Chap, que é o herói do filme, tá ali com eles, vai aprender com eles a ser um bandidão também, então você tem que torcer pelos bandidos no filme, né? Isso é estranho, mas você tem que torcer pelos bandidos. Mesmo que eles sejam bandidos mesmo, que estão roubando gente, que não são boas pessoas, entendeu? E você tem o cientista que continua ali fazendo parte, porque ele quer ajudar o Chap a se desenvolver, etc. E você tem o principal antagonista do filme, é o Hugh Jackman. Ele faz um outro cientista nessa mesma empresa que desenvolveu um projeto paralelo que não tá colando. O projeto dele não foi pra frente, porque o projeto dos policiais do outro carinha foi melhor, foi mais aceito, né? Esse outro cara tem um projeto que é um robôzão enorme, gigante, que é igual ao robô do primeiro Robocop, o robô que ele enfrenta no final. Isso não é uma referência direta, não sei o que é. Porque o robô é idêntico, é a mesma coisa, literalmente a mesma coisa. E aí a diferença é que esse é um robô que você controla, que a pessoa controla com um capacete, né? A pessoa controla o robô. Não são os outros que são robôs autônomos. Ele é o principal antagonista porque, enfim, ele quer acabar com o projeto do outro garoto pra poder o dele florescer. Então, o filme tenta traçar uns paralelos, assim, com o desenvolvimento infantil, com criação, tenta puxar um pouco essa discussão, né? De você ser um produto do seu meio, né? E como o Chap acaba se desenvolvendo um pouco ali no meio da bandidagem, acaba fazendo certas coisas, porque ele se refere, né, aos dois, aos dois como mãe e pai. Então, são os pais dele, né? O cientista ele chama de Maker, e os dois são os pais dele, então ele tá sempre querendo agradar os pais dele, tá sempre aprendendo, tentando fazer e tentando, e realmente começa a cair na vida do crime ali, justamente porque ele quer agradar os pais, enfim, é o mundo que ele conhece, faz assim que ele tá sendo criado e tal. Então, é uma discussão interessante também, mas por algum motivo, o filme não é redondo, não satisfaz tanto, e eu acho que é porque todo mundo é muito cartunesco demais, assim, entendeu? Os únicos personagens, assim, os vilões são interessantes porque são bem cartunescos, extremos, mas eles podem, é um caso à parte, né? E o Chap é um personagem interessantinho também, mas todo o resto do elenco é muito estranho. A Sigourney Weaver é bem extrema, né? Aquela chefona corporativa, né? bem padrão, bem clichê. O Hugh Jackman faz um vilão também bem extremo, bem unidimensional, assim como o Dev Patel também faz um cientista obcecado pela ciência, que não é muito likeable, ninguém é muito likeable ali, ninguém passa muito carisma, entendeu? Parece quase que uma traminha de filme da Xuxa em alguns pontos, assim, entendeu? Tem o carinha que tem uma pesquisa, e tem o outro cientista maluco que tem uma pesquisa melhor, e não sei o que, então, eu tenho uma expressão, eu ouvi inclusive outros podcasts falando sobre o filme e tal, eu não assisti, mas ele parece um filme que trata de temas que deveriam ser um pouco mais pesados, tipo crime e todas as questões corporativas e tal, porém ao mesmo tempo parece que foi uma criança que fez, né? Ele tem um quê de filme infantil nele inteiro. Pera aí. É a mesma expressão que eu tinha. Fala mais, enquanto eu gulo a trufa. Tá gostoso aí? Oi? Tá gostoso aí? Da hora. Pegou tudo, né? Vocês ouviram meu estômago trabalhando agora, né? Deve ser nojento. Sim, deu pra ouvir absolutamente tudo. Desculpa. Te conhecemos mais agora. É uma trufa, tava deliciosa. Ainda tá, ainda tô comendo. De que ela é? Chocolate, só. Entendi. Da hora. E aí... É aquelas trufas de verdade, né? Ou não? Aquelas trufas fake. Não, é do Cacau Show. Ah, tá. Trufa fake. E aí o que acontece? Mas assim, o fato de ser um filme mais infantil, digamos assim, não é um defeito, não é um problema, não era pra ser um problema, né? É porque nesse caso os personagens só não são muito interessantes mesmo, entendeu? Eles são muito básicos demais, eles não têm muita coisa e tal, então a responsabilidade do filme toda cai em cima do Chap em si, que acaba também não sendo um personagem tão interessante assim. O conceito dele é interessante, mas o que fazem com ele no filme, o que o roteiro entrega pra ele fazer, não é tão interessante assim, entendeu? Você, por exemplo, você lembra de outros robôs famosos aí do cinema? o Chappie acaba sendo, acho que, um dos menos carismáticos. Embora a performance do cara que interpretou ele tenha sido muito boa e toda a expressão corporal dele é interessante, toda a realização dele é primorosa. Mas eu não acho que a personalidade dele, o que dão pra ele fazer no filme, seja tão interessante assim. E todo o elenco de apoio também eu achei meio bobo, assim, demais. Então, é um filme ambicioso, com certeza. Também muito diferente das coisas que você vê por aí. Que é um filme que realmente merece ser um pouco mais amado do que ele foi. Mas, de uma certa forma, eu entendo também certas críticas. Porque eu acho que a culpa é só isso mesmo. Eu acho que eles deveriam ter realizado um pouco mais os personagens secundários. Deveriam ter construído eles um pouco mais. Porque não é porque é uma história... Você quer fazer uma história realmente mais simples, mais lúdica, mais... toda a família, digamos assim, embora o filme tenha bastante sangue, bastante gore no final, principalmente. Mas não é por causa disso que você vai fazer personagens que sejam tão... Parece o filme da Xuxa, entendeu? Algumas vezes. Uhum. No mau sentido, assim, você tem o mega empresário mal e você tem o cientista maluco, você tem, entendeu? Então, enfim. Mas eu achei divertido, achei legal. E talvez futuramente eu veja mais uma vez, só pra poder, agora que eu já sei do que se trata, né, e minhas expectativas estão fora do caminho, eu posso apreciar melhor pelo que ele é, assim. E o outro filme de robô que eu tenho na minha lista, que é interessante, porque é um outro filme que também trata de questões filosóficas envolvendo robôs, né? Que é o Ex Machina. Só que é um filme bem diferente. Você chegou a ver o trailer desse, não? Sabe do que se trata? Eu não tô conseguindo ligar o nome à pessoa. Não manjo, deixa eu ver aqui. O trailer é bem legal, né? Porque é bem diferente. Aparece aquela garota que é uma... O corpo dela é de robô, mas é um rosto, né? Humanoide. Uhum. E eu acho que é o rosto da atriz mesmo que eles inseriram ali naquele... mais robótico. E o tom do trailer é com uma musiquinha, assim, perturbadora. E é uma coisa bem alternativa, bem contemplativa, esquisita e tal. E o filme também... O filme é assim. O filme é um garoto, um cientista que parece muito protagonista de In The Flash. Eu achei que fosse ele no começo, mas não é não. Tem alguém dando descarga. Deu pra ouvir. Ai, ai, mais do que nunca eu preciso do quartinho com caixa de ovo na parede. Relaxa, cara. Descarga no GCast é uma constante, sempre teve, sempre teve. E aí esse cara é chamado, é selecionado pelo líder, pelo dono da empresa lá pra fazer um estágio pra ele lá e tal. Ele vai pra casa desse cara, é uma casa futurista, conceitual, no meio do nada. E esse cara é um cara engraçado, porque não é o arquétipo, assim, ele é um cientista, né, super inteligente, recluso e excêntrico. Mas não é fisicamente o que você espera que ele seja, porque é um cara super fortão, barbudo. É esse barbudo que tá aqui, sempre, né? Sem... Barbudo careca? Hã? É um barbudo careca? É, e ele é fortão, ele tá sem camisa e fazendo exercício e puxando peso o filme inteiro, assim. É engraçado a vibe que deram pra ele, né? Porque ele é super fitness, assim, né? Ele tá toda hora, ele tá levantando peso, malhando, ou então sem camisa, sem motivo nenhum. Aham. Uhum. E ele é um cientista, e você compra porque ele é um bom ator e ele é maluco mesmo. Você compra a loucura do cara. É bem interessante. O protagonista é basicamente... Ele realmente serve pra ser pra ser o nosso proxy ali dentro mesmo. Só que geralmente, sempre que eu falo isso, é falando isso de forma negativa. Nesse caso, não. Porque nesse caso é uma coisa que a história precisa mesmo, entendeu? Uhum. Porque é um filme sobre discussões filosóficas mesmo. O filme é uma série de diálogos. Porque, na verdade, esse barbudão quer fazer com o cara um teste de Turing. Enfim, quer que ele converse com essa humanoide que ele tá... Tem uma série de sessões de diálogo com essa humanoide que ele desenvolveu, essa inteligência artificial, e ele quer testar pra saber se aquilo ali é realmente uma inteligência artificial, se realmente aquela conversa, aquele diálogo vai se desenvolver normalmente, se ela realmente tá aprendendo, tá reagindo, né, de forma espontânea a conversa, ou se ela tá só realmente simulando, imitando, repetindo, enfim. Então, basicamente, o filme é isso. O filme é o cara sentando pra conversar com ela. Sendo que, obviamente, tem alguns segredos por trás, tem algumas coisas. Tem um pouco mais nessa história que a gente não sabe de início, que vai ser revelado depois. Então, é um filme que ele joga, tem diálogos muito inteligentes dele com a Android, dele com o cientista. E dá muita, muita filosofia interessante, assim, que é jogada ali. Não é nada muito, muito diferente, nada muito que não tenha sido discutido antes, mas também dessa forma, entendeu? Eles conseguiram embalar de uma forma um pouquinho diferente, porque é um filme visualmente bonito, assim, de ver, impactante, os efeitos são muito bons, e ao mesmo tempo ele é um suspense, um drama bem tranquilo, bem contemplativo, bem introspectivo, bem interessante. Essa trama, esse formato é interessante, porque a trama do psicólogo de robô, sabe? Uhum. É uma coisa bem recorrente na literatura de ficção científica. Então, além de você ter todo o... Caralho, qual é o nome do cara? Asimov. Além de você ter todos os livros do Asimov em... No que originou Blade Runner, o... Eu sempre esqueço o nome, cara, mas das Ovelhas Elétricas. É, uhum. Também isso é uma coisa bem frequente. E quando esses livros ganham adaptações pra cinema, como Eu, Robô, como o próprio Blade Runner e tal, isso acaba tendo um destaque menor. É, então é interessante ver um filme que dá o destaque pra essa questão da análise, da entrevista, do Ted Turing no cinema. Uhum. Parece interessante. Não, sim, sim. Mas eu acho que são as atuações que fazem isso funcionar também. Não só assim, não só o clima, o filme é dirigido de forma muito, muito segura, muito precisa, mas se os atores não fossem bons, né, o filme poderia ou ser pretencioso demais, ou ser chato demais, ou ser caricato demais, né? Uhum. Porque você tem ao mesmo tempo uma história que tá tentando manter um suspense, te deixar ligeiramente desconfortável o tempo todo, mas aí você coloca... Esse barbudo que ele é bem excêntrico, tem algumas sequências bem cômicas dele, que ele começa a dançar do nada, coisas assim, sabe? Mas até o tom do filme é tão seguro, né? O filme é tão seguro de si do que ele tá tentando mostrar, as atuações, tá todo mundo tão sincronizado, que até a excentricidade do cara, quando ele faz alguma coisa mais bizarra, você não acha engraçado. Aquilo ali só soma a perturbação geral da coisa, entendeu? Só ajuda, uhum, a deixar tudo cada vez mais doentio, incômodo, e você fica assim querendo que... Sabe, assim, se você tivesse ali no lugar do cara, você já teria, cara, tchau, entendeu? Eu vou embora, obrigado. Tem alguma coisa errada aqui, eu não quero ser parte disso. Então é bem legal, e o final é bem interessante também depois, e é isso, vale bem a pena, assim. Então, eu assisti Big Hero 6... E que filme fofo, meu Deus. Ele é muito bonitinho, cara. Sim. Eu assisti e eu não lembrava direito o que você tinha comentado. Eu voltei lá no Nerd e eu vi o que você falou. É, e agora eu posso dialogar com você do passado, que talvez nem você mesmo lembra. Não lembro de nada que eu falei. Olha só. Eu achei que você não tinha gostado, mas aí eu ouvi lá e não, você gostou pra caralho. Não, gostei sim, né? Você gostou muito dele, você só comentou que... Você achou insuficiente a cena de ação, né? Que seria interessante uma continuação. Sim, verdade. E você também comentou coisas óbvias, tipo como o... A motivação do vilão, eu acho, né? Que eu falei mal, que é muito genérico. Sabe que eu nem lembro. Não lembro você falando isso, não. Eu gosto do vilão, né? Eu acho ele uma figura interessante e meio nula, né? Ele não tem tanta importância, assim, pro filme. Ele é só cumprindo o papel dele de vilão e tá ali. E visualmente ele é bastante impactante, né? Com aquela máscarazinha de kabuki, aqueles braços de... Sim. Moldáveis e tal. É bem bacana. Mas o que eu achei duas coisas. Teve duas coisas que chamaram a atenção bastante nesse filme. Que primeiro, ele... O começo dele parece que você tá sintonizando uma rádio. Porque é difícil prever pra onde ele tá indo. E eu, como... Uhum. Eu sabia mais ou menos qual era a trama dele. Não vi trailer, não vi nada, só fui assistir. E sabe, no começo tem aquela coisa da batalha de robô... Aí da batalha de robô vai virando um bagulho com uma traminha de uns cientistas meio doidos com uns negócios assim. Aí pá, tem um android, tem lá o robô, aí o robô super fofo, aí viu no filme, ó, que robô fofo. E até chegar nos heróis lá pro meio do filme e o filme te dizer, ó, não, é sobre isso aqui, viu? O Big Hero 6 são os heróis, esse filme é sobre essa equipe de heróis aqui. Até chegar lá, o filme vai mudando de gosto com uma frequência grande. Eu achei isso bem interessante porque não fica estranho, cada partezinha daquele mundo que ele vai mostrando enquanto ele tá indo, caminhando pro lado dos heróis, te dá vontade de ver mais, mas ao mesmo tempo você fica relativamente satisfeito com o que você já viu, até chegar na parte dos heróis e enfim, ter a coisa toda. Eu gosto do elenco de apoio também, os personagens são ótimos. Me incomoda um pouquinho o mocinho lá, o Fred, que se fantasia de monstro, uhum. Porque, poxa, por que se fantasia de monstro, cara? Quebra todo o clima da equipe, sabe? Vocês podiam ser tipo um Sentai, aí tem esse maluco aí que de monstro, que merda. Então ele me incomoda um pouco, mas só por isso. Ah, né? E a segunda coisa que eu não esperava que fosse a temática do filme inteiro, no fim das contas, é sobre luto. E eu achei um tema interessante numa época em que meio que todos os filmes de infantis têm meio que a mesma mensagem, né? Essa mensagem sempre de que a gente sempre reclama aqui. A questão do acredite em você mesmo. Quase sempre acredite em você mesmo. E é interessante ver um filme infantil que trata bem de um assunto mais pesado que eu sempre gostava bastante de ver nos filmes quando eu era criança. Que é um desses assuntos que faz você pensar um pouco. E quando você é criança, você até se sente um pouco respeitado, sabe? Tipo, ó, isso é claramente um negócio pra criança, mas ele não me trata como um idiota. E é bacana ver esse tema ali. E outra coisa, mas a única coisa que eu achei que talvez pudesse ser um pouquinho mais bem explorada, porque se você olha pra situação com esse, por esse lado, você consegue enxergar o que eu vou dizer, mas se você não tá prestando muita atenção, passa batido, que é a forma como o cara descaracteriza o Baymax, como o Hiro descaracteriza o Baymax. Como assim? O Baymax, ele é um robô, mas ele é um robô com inteligência artificial, inteligente o suficiente, só que o menino tem um piteiro ainda trata ele como um robô. Então, não interessa se ele é um robô enfermeiro. Eu preciso agora que esse bicho lute. Então, vou dar umas armaduras pra ele, vou fazer esse outro chip de programação aqui, vou ensinar Kung Fu pra ele, vou descaracterizar completamente esse robô da sua função original. E eu não sei isso. Isso, pra mim, me deu um incômodo enquanto ele ia fazendo isso, que eu ficava, cara, mas ele só quer ser um enfermeiro. Por que, que você tá botando armadura nele e botando ele pra lutar? Ele vai aceitar, porque ele é um robô. Mas ele é um enfermeiro, cara. Isso é um desrespeito muito grande com esse robô. Você tá transformando ele em outro robô. E me fez pensar nessas coisas, sabe? Criador e criatura, sabe? Quando que você tem o direito de mudar completamente aquela coisa até ela se tornar uma outra coisa? E o filme trata um pouco disso, mas ele... um ponto de vista bem interessante. Não tinha visto ninguém abordar ainda. E aí quando nem tinha me ocorrido. O filme trata um pouquinho desse assunto, que é quando o Hiro tira o chip de enfermeiro e deixa só o chip de soldado que ele tinha feito. E aí quando o Baymax fala e tudo mais, você percebe que ele não ficou muito feliz com isso. Que ele gosta de ser enfermeiro. Ele foi criado como enfermeiro, o irmão lá queria ele como enfermeiro, e que é isso que ele quer ser e é isso que ele é. Mas não é um grande foco do filme esse tema, e o Baymax também não é uma criatura muito incisiva, né? Então ele fala de um jeito tão passivo que não dá pra sentir, mas no fim das contas o que aconteceu ali foi isso, foi um menino que perdeu o irmão, surtou por causa disso e começou a modificar alguém que era a única pessoa que ele tinha naquele momento, que não era nenhuma pessoa de verdade, justamente por não ser uma pessoa, ele podia modificar e trabalhar em cima dela o máximo que ela pudesse, que ele pudesse, e ele foi modificando a bel prazer conforme a necessidade dele, sem se tocar que aquilo dele também era um indivíduo, e mais do que tudo, além de um indivíduo, também era a lembrança do irmão dele, né, e era o que sobrou no mundo do irmão dele, e aí isso só é percebido no fim do filme e isso volta. Tem traços disso no filme, é bem sutil, mas acabou sendo a coisa que eu mais pensei quando eu tava assistindo. Eu achei isso interessante, ter essa camada bem escondida lá no fundo do filme que dá pra você interpretar e olhar pra esse lado, e mesmo se você olha pra esse lado, não é exatamente insatisfatório, poderia ser mais bem trabalhado, mas não é exatamente insatisfatório. O filme te dá o suficiente pra você pensar, bem, pelo menos isso foi enxergado, sabe, isso não tá aqui completamente visível. Mas enfim, é um filme muito fofo, me faz pensar nessa coisa de que é estranho, porque hoje em dia, com toda essa cultura de universo expandido cada vez mais forte no cinema e nas mídias, eu fico o tempo todo querendo mais. Então, o Big Hero 6 foi um desses mundos que me deu essa vontade, quero ver mais disso daí. Mas ao mesmo tempo, depois de sentir isso tantas vezes, com tantas coisas, eu comecei a me perguntar se algumas coisas não ficam melhores só naquilo, sabe? Será que qualquer mundo mais bem construído realmente precisa de algo mais? E foi só uma reflexão minha, não cheguei a uma conclusão. Mas no caso de Big Hero 6 talvez seria interessante. E no programa você comentou que tem quadrinhos da Marvel baseado nesse novo Big Hero 6, não no antigo. Até dei uma pesquisada, é um troço completamente horrível. Parece aquele Gen 13 da Image, sabe? É bem feio. Eu baixei, não cheguei ali não, mas eu vi umas páginas, é bem feio, bem estereotipado e tal. Parece bem escroto. Mas eu acho que esse novo Big Hero 6, você até comenta que talvez ele não se encaixasse tanto nos quadrinhos da Marvel hoje em dia. Mas lendo os quadrinhos da Marvel hoje em dia, eu acho que teria espaço pra ele sim, viu? Uhum. Você tem revistas da Marvel com um tom mais inocente, você tem revistas da Marvel com um tom mais cômico. Eles são um pouco à parte, realmente seria estranho ele vendo esses personagens, ver esses personagens interagindo demais com o resto do universo Marvel. Mas ao mesmo tempo, eu acho que uma nova versão baseada nessa até seria plausível ali no que a Marvel tem feito hoje em dia, com quadrinhos. E é isso, não tem plano de continuação, não tem nada. Ninguém nunca falou nada sobre o assunto, né? Aparentemente não. Mas seria uma daquelas. Mas a Disney não vai. A Disney sabe ganhar dinheiro com as coisas, então, mesmo que não role uma continuação oficial pro cinema e tal, Eu tenho certeza que eventualmente vai sair uma série de TV, sei lá, alguma coisa vai continuar. Uhum. Que essa mais do que todos os outros, os outros filmes. Tipo, Frozen não merecia uma continuação, porque não tem pra onde continuar aquilo. É, mas fez tanto sucesso, né, que tem que ganhar dinheiro. É, mas esse realmente é o filme que é feito pra ter continuação, porque é uma história de super-herói, né? Super-herói é feito pra ter continuação. É, ele termina, inclusive, com aquele quê de esse foi só o começo. Sim, sim. Você viu a cena pós-créditos toda? Vi, sim. É, então, é, tipo, é... É, mas eu lembro isso, que eu critiquei um pouco, né, a coisa do... Eles só agem realmente com uma equipe formada no finalzinho e tal, e é muito pouco, é muito curto, o filme é muito pequeno. Eu me pergunto se o próximo vai chamar Big Hero 7. Por quê? Vai ter mais um? Não, se tiver uma continuação. Vai ser Big Hero 6 2? Olha que estranho. Não, vai ser Big Hero 6, 2 pontos e um subtítulo. Pode ser também. Mas Big Hero 7 é uma solução, vai, coloca mais alguém lá. Ah, com certeza. Aí segue a rota do 11 Homens e um Segredo. Aham. Uhum. 12 Homens e Outro Segredo. Ai, ai. 13 Homens e mais um segredo que ninguém sabia. Bem, John Wick. É, pra finalizar os meus filmes... Eu botei o seu curto aqui junto, tá? O Kung Fury. Ah, o Kung Fury? Então não terminou ainda não. Então, pra quase finalizar os pra finalizar os longas, John Wick é um filme que eu ia pular completamente se eu não tivesse ficado muito intrigado. Porque vai ter continuação, né? Tipo, vai ter John Wick 2. Eu falei, caramba, só vai ter o 2, é que o primeiro, né, deu certo. Aí eu vi assim, tem o Keanu Reeves, sabe o que é essa merda, né? Aí eu fui assistir, né? E aí eu super me surpreendi, porque é um daqueles filmes que não tem história nenhuma, assim. É só é porrada da melhor qualidade do começo ao fim. O John Wick é um cara, é o Keanu Reeves, ele é um cara que se aposentou da vida do crime, né? E pra ficar com uma mulher, só que no começo do filme ele tá recém-viúvo, a mulher dele morreu. E aí tá vivendo uma vida pacata de viúvo, depressivo, Keanu Reeves comendo, né, aquele sanduíche sozinho na cadeira lá, uhum, com a pomba e tal. E tem um cachorro, tem um beagle, que é igualzinho o cachorro que eu tive, igual, e dei a mesma coisa, igualzinho. E aí entra um... Ele tem um carrão e tal. E aí tem um carinha, um jovenzinho lá com a gangue dele, que rouba o carro do John Wick e mata o cachorro do John Wick. Certo. Né? E aí é engraçadíssimo, porque quando... Aí ele chega... É um e filme esse cara, de vingança do cachorro? É o quê? É um filme de vingança do cachorro? Basicamente, porque acontece... Opa, acho que eu quebrei a cadeira. O quê? Caralho, quebrei a cadeira. Sério? Vixe. Tá tudo bem. Eu acho. Que merda. Tá, cara. Continua. E aí, E você entende mais ou menos sobre o que o filme é quando o cara vai contar. Porque, na verdade, esse cara que fez isso, ele é filho do chefão da gangue mesmo, que é a gangue pra qual o John Wick trabalhava antes, na verdade. Então, quando ele conta o que aconteceu, o cara vira e fala, peraí, você... Acho assim, o cara para tudo, sabe? Tipo, tira o óculos. Eu não lembro se ele tira o óculos, ele tem os cílios óculos, mas enfim. Tipo, ele para tudo que ele tá fazendo, aquela coisa bem solene. Assim, você matou o cachorro do John Wick, entendeu? Tipo, aquela coisa assim, você sabe o que vai acontecer com a gente agora? Tipo assim, fudeu, entendeu? E aí você entende que tipo de filme é esse. Tipo, aparentemente esse John Wick ele é uma lenda, entendeu? Ele, assim, ele é uma máquina de matar, ninguém sobrevive. Então você... Você matou o cachorro dele dias depois de ele perder a mulher dele, entendeu? O cara tá puto, tá todo mundo morto aqui já, entendeu? Esse filme parece incrível. E é incrível, porque aí é basicamente isso. Aí na mesma hora. E o legal é isso, que aí é o legal. Ao invés de eles ficarem esperando o John Wick chegar até eles, né, e matar todo mundo, eles já sabem o que é inevitável e começam a mandar a gente pra tentar matar o John Wick, né? E aí o John Wick quebra todo mundo o tempo todo. O filme é isso, entendeu? O filme é o John Wick tentando vingar. E é engraçadíssimo, porque vários momentos o cara vira e fala, mas porra, é só o cachorro, sabe? Mas o engraçado é isso, esse é o ponto. E foi legal você ter colocado esse Kung Fury junto, porque dá até pra traçar um pequeno paralelo, porque assim, de uma certa forma, esse John Wick remete a vários filmes old school, anos 80, né? Sobre aqueles heróis machões que quebram tudo, né? Uhum. A diferença é que o John Wick faz isso sem esforço, porque ele não é uma máquina de referências, assim, entendeu? A referência tá na história em si, né? Uhum. Mas ele é um filme que ele tem um tom próprio, ele não tenta ser um filme trash, nem um filme B. ele é bem sério, o tom dele é bem sério o tempo todo, né? O único humor do filme é um humor ligeiramente involuntário, porque o chefão do filme, que é o vilãozão da parada, ele tem uma cara de derrota o tempo todo, porque ele sabe do destino inevitável, entendeu? O que vai acontecer. Então, a todo momento ele tá assim, puta que pariu, fudeu, entendeu? Então, isso gera um pequeno de humor involuntário, assim, um pequeno humor involuntário que, inclusive, por causa disso, quando tem no final uma espécie de showdown entre os dois, acaba não sendo tão impactante como poderia ser, porque o cara, ele é muito loser o filme inteiro, entendeu? Então chega o final, você meio que não duvida que o John Wick vai ganhar dele, né? Mas ainda assim, o John Wick passa por maus bocados o filme inteiro, assim, ele não só ganha o tempo todo, né? Ele também quase que se ferra, ele precisa de ajuda de pessoas pra poder se livrar de certos apertos, então assim, ele também não é uma máquina sobre-humana, não. O filme também equilibra legal isso, assim, porque também se ele só ganhasse o tempo todo, não teria nenhum tipo, nenhum peso dramático. Mas aí acontece isso, tipo, ele tem uma identidade muito própria e todas as diferenças que você pode traçar com filmes mais antigos são bem sutis mesmo, né? Então você foi assim, é uma surpresa, é um filme que surgiu do nada, não sei de onde saiu isso, entendeu? Mas é ótimo, assista, é divertidíssimo, assim, é pra sentar e literalmente se divertir muito, entendeu? Porque não tem complicação, não tem grandes complexidades, é só isso mesmo, é só um cara, uma máquina de matar que se aposentou, tá curtindo em paz o cachorro dele, ele me deixa em paz aqui, não mexe com quem tá quieto, o cara vai lá, mata o cachorro dele, porra, coitado, entendeu? E aí ele não vai parar enquanto não matar todo mundo, porque ele mataram a porra do meu cachorro, caralho, eu tava puto, já tava quieto, tava me segurando, você mexeu comigo, entendeu? Então, e eu acho legal que eles fazem isso tudo sem ser na cara, sem ser cômico, sem forçar o humor, como eles poderiam ter feito, entendeu? Em outros filmes que tentam brincar com exploitation e coisas assim. Uhum. E também são reais, mas assim, é legal ver que esse filme tenta manter tudo de bem straight, assim, né? E aí, puxando um pouco com esse Kung Fury, que é um curta que foi financiado pelo Kickstarter, e todo mundo tá falando, assim, na internet, tá enlouquecendo com esse curta, falando que ele é a segunda encarnação de Cristo, que é a segunda encarnação, a segunda volta de Cristo, porque assim, são os anos 80 simplificados ali, e assim, o filme não tem nada a ver com anos 80. John Wick tem esse curta, assim, é um curta divertidíssimo, assim, visualmente falando, né? Parece que eles conseguiram arrecadar 600 e poucos mil dólares pra fazer, que não é muita grana, tudo bem que sim, é um curto de meia hora, mas assim, os efeitos visuais são bem legais, eles fazem, eles querem dar impressão, na verdade assim, eles tentam fazer com que uma paródia de filmes de artes marciais e filmes policiais dos anos 80, e aí o filme todo é feito com uma fotografia pra parecer que aquilo ali é uma, desculpa, é um VHS velho, né? Uhum. Ele parece uma expansão do Far Cry 3. Far Cry 3 tem uma expansão que tem a mesma estética. Ah, é? É. Legal. Mas aí o cara tinha feito um trailer inicialmente que eu nunca assisti, eu nem sabia da existência desse projeto antes dele ficar pronto agora, né? Mas que foi com esse trailer que ele fez que ele fez a campanha do Kickstarter. E aí, assim, visualmente, assim, o filme é divertido, visualmente é um cara que é um policial, e aí ele é atingido por um raio e picado por uma cobra, e aí ele vai transportado espiritualmente pra um negócio lá de Kung Fu, papai vira o King Fury, era o escolhido, e aí ele tem que lutar contra Hitler, e ele tem que voltar no tempo, e aí tem um hacker que hackeia o tempo pra ele, ele volta no tempo, ele cai, mas ele volta demais e cai na era viking, aí na era dos vikings tem velociraptors que soltam lasers, e aí chega Thor, e Thor ajuda ele a enfrentar os nazis, não sei o que, não sei o que lá. Então, assim, como uma piadinha, assim, é super divertido, né? Uhum. É uma colagem, realmente, de referências bizarras e malucas e grandiosas, assim. Os efeitos visuais são bem legais. Tem um robô fliperama no começo, que é muito bem. Tudo CG do curto é bem legal. Eles souberam empregar bem a verba que eles tinham, assim, porque é bem, bem interessante mesmo. Fiquei até com vontade de ver um longa. Inclusive, ele tentou, né, conseguir um milhão pra poder fazer um longa, acabou não conseguindo. Assim, conseguiu mais do que os... O pledge inicial tinha sido de 200 mil, eles conseguiram 600, mas ainda rolava a esperança de conseguir chegar a 1 milhão pra eles poderem fazer o longa, né? Uhum. Aí não rolou, ficou curta mesmo. E, enfim, é super divertido mesmo, assim. Eu só acho que eles estão exagerando um pouco nessa coisa de anos 80, porque o filme, tirando a trilha sonora, que não é nem um pouco sutil, assim, o filme tem uma trilha sonora de synth pop, assim, anos 80, ininterrupto, assim, não para de tocar o tempo todo, assim, não, cara, eu já entendi, mas ele continua tocando, né? E o cara tem umas frases de efeito toscas, assim, enfim, é aquela coisa que é bem... é divertido, mas é pueril, e assim, uma parte de mim meio que passou dessa fase, eu acho que eu tô um pouco chato, entendeu? Aham. Uhum. Mas é falando, eu tenho um pouco de dificuldade de enxergar os anos 80 nessa colagem de elementos. Não tem nada a ver com anos 80, não tem filme nenhum dos anos 80 que seja daquele jeito, entendeu? Uhum. Eu entendo que o povo tá falando isso sem parar, porque essas tosqueiras de anos 80, como eu falei, tá muito mais exemplificado em John Wick, que é uma questão de, pra você homenagear anos 80, você tem que fazer, é mais uma questão de história, motivação, de personagem. Apesar de que eu acho que quando as pessoas falam, seria uma homenagem não exatamente às coisas feitas nos anos 80, mas aos anos 80 em si? Talvez também, não, também. Então, mas, os videogames, a moda, a música, etc. Sim, talvez, mas eu tô falando assim, essa toda a narrativa do curta, essa coisa de brincar com a exploitation e tal, é uma coisa que, eu não sei, tipo, eu não sei, por algum motivo eu não associo nada daquilo com os 80 em especial, assim, eu associo com cultura pop, digamos assim, pode ser uma grande homenagem. Até porque os filmes de exploitation são mais dos anos 70 do que dos anos 80, né? É, então, tipo assim, eu associaria mais com uma homenagem à nerdice em geral, entendeu? É uma ode ao nerd, então você vai ter loucuras e Hitler e robôs e dinossauros com lasers e coisas assim, é como se fosse uma grande, é como se fosse você é uma criança nerd brincando com seus bonecos, e você usa o boneco que você tem, entendeu? Uhum. E aí, se você tem um boneco do Hitler, sei lá, por algum motivo você teria um boneco do Hitler, e um boneco do dinossauro, você vai juntar os dois, entendeu? Quem nunca teve um boneco do Hitler? Você nunca teve um boneco, né, do Hitler? Eu tinha. E aí, é isso, assim, então, por esse ponto de vista, é até divertido. É... Mas eu só realmente não associaria tanto com anos 80 em especial como todo mundo associando. E, de repente, eu acho que pra eu gostar um pouco mais, eu não faria esse filme só uma colagem de coisas, como se fosse um videoclipe gigante. Eu tentaria dar uma história de verdade pra ele, nem que seja um pouquinho, entendeu? E aí que eu acho que de repente eu esteja um pouco chato ultimamente, mas é isso, porque, assim, porque eu vejo filmes que brincam com referências, com coisas antigas, que conseguem ser super divertidos e over the top, isso aqui. Hoje a gente já falou de vários, assim, né? A gente falou de Mad Max hoje, eu tô falando desse John Wick e tal, que são filmes assim, e consegue te dar um pouco de história. Ah, mas é um filme independente de meia hora, mas dá pra você fazer uma historinha, pelo menos, que seja, que fosse minimamente coerente, um personagem que fosse legal e tal, entendeu? Não só uma colagem de coisas, entendeu? Então, é isso, eu achei assim, então eu achei o visual muito legal, mas eu achei um pouco desperdiçado, entendeu? Eu achei que esse dinheiro, esse visual e essa paixão toda do diretor desse filme, que é o protagonista também, eu achei que foi um meio desperdiçado, ele podia ter canalizado isso um pouco mais pra no final contar uma historinha que fizesse um pouquinho de sentido junto com a zoeira, entendeu? Uhum. Eu acho que seria divertido e seria um pouco mais duradouro, digamos assim. É, mas eu não sei, de repente a partir desse curta, pode ser, assim, tá dando bem certo, a internet pirou, de repente ele consegue dinheiro pra fazer agora, começar a fazer algumas produções maiores, então assim, no mínimo, gera um interesse muito grande, assim, em mim, de ver quais serão os próximos projetos desse cara, entendeu? Uhum. Se deixarem ele fazer direito, se deixarem ele realmente ter um certo controle criativo nos próximos projetos e tal, de repente, antes dele cair nos estúdios grandes, de repente ele conseguir fazer um outro filme indie, mas com mais dinheiro, né? Agora um longa-metragem mesmo, ao invés de um curta. Então a gente já começa a ver algo bem mais legal também e tal. Uhum. Então é isso. Tá. Você não viu, não, né? Eu não vi, não vi. Ah, ok. Yeah. Mas é você aí. O Lucky Lady, você me passou o link. Eu achei interessante, mas não consegui ver ainda. É, cara, acabou de estrear esse reality show da Fox Life, se não me engano. Fox alguma coisa. O nome é Lucky Ladies Brasil, então aparentemente isso tem outro país também, embora obviamente em outro país não envolva funkeiras cariocas. Uhum. Mas eu não sei, eu não pesquisei nada. Eu cheguei a jogar no Google rapidinho, depois não esqueci de dar um follow-up na minha pesquisa, de saber exatamente de onde saiu esse formato. Nem o que ele é originalmente. Mas aqui no Brasil, de qualquer forma, que é o que importa pra gente agora, é o seguinte, esse reality show incrível que surgiu, que é basicamente Tati's Drag Race, assim. Uhum. Só que sem drags e sem competição, porque assim, a Tati quebra o barraco, ela é a mentora geral, ela resolveu unir numa casa só várias funkeiras cariocas que estão despontando agora, pra elas formarem um grupo. Então, aparentemente, no decorrer desses episódios, desse período que elas estão vivendo juntas nessa casa em Copacabana, é uma cobertura e tal, super chique, elas vão compor, elas vão ensaiar, dançar, cantar, não sei o que, pra organizar esse show, enfim, algo assim. Não sei quantos episódios vão ser ainda, nem exatamente como vai ser o decorrer, porque eu só vi o piloto. Só tinha saído esse primeiro episódio pra assistir. Então, assim, esse primeiro é mais a apresentação mesmo. Você conhece um pouquinho de cada uma delas e tal. Então, assim, eu achei fantástico esse negócio por uma série de razões. Primeiro, porque é um reality show brasileiro, mas ele é bem produzido, pra variar. E isso também não é um grande espanto, porque na verdade o que a TV a cabo brasileira produz em termos de reality show e tal, geralmente são bons, são coisas bem filmadas, bem editadas, é dinâmico, é profissional, é interessante, tá no mesmo patamar dos reality shows gringos que a gente assiste, etc, da galera que realmente sabe fazer isso, que já faz há mais tempo, e eles realmente seguem de perto a cartilha e fica bem legal, bem profissional. O que torna a situação da Globo é mais preocupante, né? Porque quer dizer que quando a Globo faz um programa de variedade, um reality show e tal, tosco, horroroso, mal produzido, mal editado, brega, idiota, ela de fato faz de propósito. Não é porque falta mão de obra especializada nem nada, é porque realmente é a linha editorial assim, que eles resolveram seguir. O nosso público está acostumado com isso, então é isso que a gente vai fazer. Uhum. O que eu discordo, porque a Globo ela pode fazer qualquer coisa que as pessoas vão consumir, então eles, se vocês quisessem, poderiam fazer algo de qualidade, mas eles não fazem. E aí algumas coisas que o GNT produz são muito boas, etc, na própria organização ali mesmo da Globo fazendo, e ou seja, a Globo em si é tosca de propósito, né, o que é incrível. Mas enfim, Lucky Ladies, então a produção é bem legal, achei interessante, né, você vê um reality show brasileiro com valores de produção legais, assim, uma edição maneira, e o elenco é bem interessante. Não só pela graça, que obviamente vai ter, as coisas que elas falam, que muitas coisas são memes instantâneos, assim, né? Por exemplo, quando o produtor lá da Tati tá apresentando pra ela em fotografia primeiro as meninas que foram escolhidas, né? Ela começa a falar mal, muito mal de todas elas, né? É muito engraçado isso. E aí ela vira pra uma garota e fala: essa aqui eu não gostei, essa aqui não dança nada, não canta nada, não tem talento, não odia, não sei o quê. Aí ele vira: ah, mas ela é muito bonita, já foi Miss, sei lá, não sei o quê. Aí ela vira e fala assim: a gente não tá atrás de boniteza, se a gente quisesse boniteza, eu não estaria aqui. Então isso já é um coach por si só, né? Uhum. Ou quando a mulher filé vira e fala que ela não gosta de ser morena, que ela é morena, tem cara de pobre, então ela resolveu ser loura, coisas assim, entendeu? Uhum. Mas não só isso, como também você tem glimpse da vida delas mesmo, que é interessante. Tem drama também, você vê a vida de quem mora na comunidade ainda, e você tem pedaços lá da vida delas lá, como é que é, e você pega o dia a dia do que é você viver de música, viver de funk no Brasil, como é que tá sendo atualmente e tal. Muitas delas já estão bem famosas de terem saído do país, outras ainda não, estão caminhando. E você tem esse fenômeno de que todo empresário tem cara de salafrário, incrível, né? Todo tem uma vibe de rapist, assim, muito tensa. Eu vi uma entrevista, não tem nada a ver com esse reality show, mas eu vi uma entrevista com o empresário desses funkeiros mirins todos aí, do Brinquedo, Pikachu, esse povo assim. É, né? Aquela KL, né? KL Produtora. Oi? É, KL Produtora, o nome da produtora. Assim, que é um gordo com uma cara de pervertido, assim, entendeu? Um velho gordo, todo esquisito, assim, com uma cara de abusador infantil. Então, assim, é muito engraçado, todos eles são assim. com poucas exceções. E aí você tem a vida delas com os empresários e tal, você tem, inclusive, trajetórias diferentes, porque você tem, por exemplo, a MC Carol, que ela é realmente da comunidade, mora na favela, e ela é de Niterói, e ela canta um funk bem mais... Eu vi uma... Tem uma parada no YouTube chamada Roda de Funk, que é bem legal. E tem uma Roda do Funk que é com ela. E ela canta uma música sobre a vizinha que rouba a água dela, ou algo assim. Quer dizer, ela canta realmente a realidade deles, assim, é bem legal isso. E você tem você tem ela, e você também tem a situação na própria casa da funkeira que era só uma modelo, que não é da comunidade, que tem nada a ver com funk, que resolveu ser funkeira, né? Uhum. E você tem esses tipos diferentes. Aí você tem essas que cantam mais a coisa mais do funk, fala falado, recitado, gritado. Você tem as outras que já cantam, que já tem um vocal, que já faz essa coisa mais melody. E entre esses dois tipos você ainda tem mais esse terceiro tipo, que são essas que de repente não vieram da favela e tal, etc. E você tem as histórias diferentes delas acontecendo ali e tal. Esse primeiro episódio, como é mais apresentação, ele foca mais mesmo em dizer quem são elas, na interação delas, e já o comecinho de alguns barracos que vão rolar ali, algumas briguinhas de ego que vão rolar, e tem alguns desses quotes que eu falei e tal, é mais focado nisso. Mas aí depois que acaba o episódio, que tem o trailer do que vai ser a temporada, você tem alguns trechos assim, de coisas de partes mais emocionais mesmo, algumas delas falando de suas histórias e umas lágrimas aqui e ali, coisas assim. Então, mas mesmo nesse episódio você tem, principalmente com a MC Carol, porque mostra realmente a vida dela, mostra ela acordando em casa com o marido dela, e é um cara super horrível, machista, péssimo, que fica, que antes dela sair pra ir pra casa, obriga ela a abrir a mala dela todinha pra ver se ela tem roupa sensual ali dentro, enfim, ridículo. Enfim, tipo, eu achei que é um formato interessante, é um formato que é até meio necessário, porque é muito fácil, o povo tem muito essa vibe de ficar falando muito mal do funk, desconsiderando tudo o que representa, então eu acho interessante que mostra na real ali, né, todas as facetas e o que representa, o que é de raiz e o que tá se tornando e o meio termo e é legal que a série tenha se preocupado em realmente mostrar todos esses lados da moeda e tal. Eu achei que foi um cast muito bem feito, assim, muito bem... Enfim, eu senti firmeza, digamos assim. Eu olhei assim, tava meio desconfiado, não sei, vai ser uma coisa meio tosca, vai ser muito focado só, de repente, só no barraco, vão querer só rolar explorar um pouco essa parte trash, assim, da parada, né? Só que não, assim, mesmo, assim, eles realmente são, né, o trash, entre aspas, que vem natural, assim, entendeu? Nada forçado e... Enfim, achei legal, achei, tô curioso, tô ansioso pra ver os outros episódios, tá? Gostei bastante. Eu tava vendo aqui, o Lucky Ladies original é também é da Fox Life, é mexicano. Ah. E é com roqueiras. Oh, que louco. Só minas ou roqueiras. Que louco. Quem será, pois né, é. Que inventou essa pegada de ser funkeira aqui no Brasil, né? Seja lá quem for, foi muito esperto. Sim, né? Demais. Foi muito esperto. E é legal, porque a Tati Quebra-Barraco tá super, assim, realmente no programa assumindo aquele negócio de, assim, eu sou a senpai mesmo, sabe? Eu sou a veterana, fodástica, cheguei no topo, sabe? Viajei no mundo, sou o máximo, entendeu? Vocês todos têm que se esforçar pra chegar até onde eu tô, isso eu achei maneiro. E Kim Schmidt, você viu? Oi? Kim Schmidt. É, eu vi, então, acho que da última vez você ficou de ver... O Rick and Morty, ficou de ver Kim Schmidt. É, eu vi Kim, bem legal, gostei bastante, adorei, achei... É um tipo de humor bem nonsense, bem legal. É bem a cara da Tina Fey mesmo, mas eu vi umas duas temporadas de 30 Rock. É, justamente por isso que eu queria que você visse e saber a sua opinião, porque você viu 30 Rock, eu nunca vi nada de 30 Rock. Sim, não, é bem Tina Fey mesmo, só que Kim Schmidt pisa um pouco mais fundo, entendeu? No nonsensismo, assim. 30 Rock tem muito disso, personagens assim que falam uma coisa muito absurda e a história continua e ninguém presta muita atenção no que ele falou, entendeu? Uhum. Mas de repente um personagem só faz assim, o que que você falou? Mas a história continua e ela tá obrigada a deixar aquilo pra lá e continuar, entendeu? Uhum. Essa vibe que Kim tem muito, assim, você fala uma coisa que é muito nonsense ou acontece uma coisa muito nonsense e aí o personagem reage àquilo, ele sabe que é absurdo, mas não dá tempo dele se segurar muito naquilo que a vida continua, né? Uhum. Então acontece isso um pouco em 30 Rock também, mas aqui ela tem liberdade de enlouquecer mais, porque é pro Netflix, não é, né? Não é Network TV e são menos episódios e tal. Então, realmente, é muito a voz dela, da Tina, só que é de uma forma bem extrema que eu não tinha visto ainda, né? Uhum. Eu vi pouca coisa dela do Saturday Night Live, eu não acompanhava o programa quando ela tava lá, eu já vi coisas, assim, soltas. E ela tinha muita coisa nonsense, porque o SNL, de vez em quando, eles flertam com coisas nonsense. Mas eu acho que essa realmente é a primeira vez que eu vejo ela botando assim, isso com força, assim. De novo, a gente nunca sabe até que ponto esses seriados são mesmo das pessoas, ou se elas estão lá só botando o nome e tal, não sei, né? O quão envolvida ela realmente foi, só sei que ela participa, né? Faz uma ponta no final ótima. Sim, sim. E inclusive, aqueles episódios finais pra mim são os melhores. Todo aquele episódio do julgamento do reverendo, eu achei fascinante aquilo. São muito bons, né? São muito bem escritos, bem atuados, é sutil, é interessante, é muito louco, aquele personagem é muito louco, a forma como os outros personagens reagem, ele é muito louco também, né? E aqueles dois advogados, que a Tina Fey e o outro cara, são ótimos, né? Promotores, aliás, né? Porque o cara fala as coisas mais absurdas, assim, né? E ela, tipo assim, ela rasga o papel, joga pra cima, fala com aquela cara de não tem como vencer esse cara, né? Só que, tipo, foi a coisa mais idiota do mundo que ele falou, enfim, pra sair por cima. E é super legal. A personagem é apaixonante, né? O otimismo dela sozinho é incrível. Ela é. É muito legal. É a atriz, né? Eu adoro essa atriz. E... eu sempre esqueço o nome dela, mas eu adoro ela. É, a menina do dela. É a PM2. É a nova PM. Isso. Adorei lá. Aquela moça que faz a patroa dela lá, a Ricaça, ela é a de Tony Rock, faz uma personagem muito semelhante também. Que é bem legal também. Eu acho legal que tem todo um arco da personagem, da filha dela. Da origem dela, né? Uma vibe novela mexicana muito grande, Kimmy Schmidt, né? Sim, tem sim. Porque novela mexicana é isso. É a garota super inocente, super de bem com a vida, super elétrica e tal, que chega pra iluminar a vida daqueles perturbados. Então, é até uma vibe usurpadora, que quando a Paulina chega na casa lá, conserta a vida de todo mundo, né? Uhum. Mas é mais ou menos isso, porque ela Kimmy chega lá, é um pouco mais sutil, um pouco mais voltado pro humor do que uma novela mexicana, obviamente. Mas é basicamente isso, ela dá uma ajuda em todo mundo, ela dá uma ajuda em botar a filha nos eixos, ela dá uma ajuda na... E só o fato daquela subtrama dela ser, na verdade, indígena. Uhum. É tão bizarro e randômico aquilo, entendeu? E a série toda é assim, né? Não só personagens falam como fazem, e também coisas acontecem que são extremamente nonsense, extremamente sem sentido, mas que só acontecem e a vida continua e ninguém se prega muito naquilo. Eu adoro esse tipo de humor, assim. E no final você ainda tem os arcos normais dos personagens se desenvolvendo. Vocês, assim, não é aquele humor também tão nonsense que você se distancia tanto que são só gags, né? Não é assim. Realmente tem a história deles ali e são personagens relacionáveis e tal. Dá pra você curtir. É curioso, né? Que ao mesmo tempo que eles são personagens extremamente caricatos de desenho animado, Uhum. Eles têm toda uma profundidade, né? E toda uma questão de desenvolvimento mesmo, muito bem construída. Sim, é um arco completo que todos eles têm. A própria, né? Aquela madame, ela passa um arco interessante. A filha dela também e tal. O próprio... O Tyrus também, né? Que é outro personagem ótimo. E... sim, eu gosto que no final aparece o cara da abertura. É. Dando umas dicas pra ele. É, aquilo é muito legal mesmo. E aquela senhoria deles é ótima também, enfim. Enfim, é uma série que a série não deixa a peteca cair, né? Todo episódio é muito bom e todos os diálogos são muito rápidos e é sempre uma coisa mais legal acontecendo atrás da outra. E é muito, muito gostoso e fácil e rápido de assistir. E até agora eu não vi ninguém falando nada de segunda temporada, então eu tô preocupado, espero que role. É, né? O Netflix, quando faz muito sucesso, eles avisam bem rápido, tipo Daredevil. É. Mas às vezes demora um pouquinho. Então isso me deixa um pouco triste, porque, por exemplo... mas a temporada tem esse quê, né? De que ela é bem redondinha, então se for só ela, é satisfatória, é bem fechadinho. Mas ainda tem material pra uma segunda temporada. Sim, eu gostaria muito de ver mais, assim, eu quero muito, assim. E é porque você vê aí, por exemplo, Orange is the New Black, eu acho que nem estreou, nem droparam a terceira temporada, ainda já foi renovada pra quarta. House of Cards é outra favorita também que não para. Demolidor foi uma surpresa, porque não ia ter segunda temporada inicialmente, né? Ia ser só uma temporada de cada série nova e aí ia reunindo Defenders. E aí eles logo lançaram a segunda temporada e é isso, né? Foi até uma vibe mudança de planos, inclusive mudou. Acho que deve ser por isso que mudaram o showrunner, porque não tava nos planos ter uma segunda temporada tão rápido. Uhum. Então Kimmy, fiquei triste, assim, tipo, eu queria que já tivesse, assim, gravando e tal. Ou de repente já tá, né? Já tem alguma conversa nesse sentido e não divulgou ainda, sei lá, vamos torcer, mas eu curti pra caramba. Bom, e Survivor, finale de Survivor. Você curtiu? Porra pra caralho, você não? Curti muito também. Caramba, foi emocionante, medo, assim, foi bem da hora. Eu tava com medo que fosse o pior Final Three ever. Aham. Uhum. Mas foi um bom Final Three, né? Hã? Foi um bom Final Three. Ótimo. Até a Luma Si me convenceram de que ela, se ela ganhasse, tava tudo bem, porque... Mas o que mais me convenceu foi o discurso maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso da qual é o nome dela? Shireen. Uhum. O discurso dela, eu já tava esperando que ia vir alguma coisa muito foda. No júri e, porra, foi muito bom aquilo ali. Porque assim, né, pra quem de repente não assistiu, o legal dessa temporada é o seguinte: foi uma temporada boa, como a gente falou no último programa, que realmente a premissa dela das divisões funcionou até o final, etc. Foi bem imprevisível, teve muitos movimentos muitas jogadas interessantes e tal no final. Tanto que, curiosamente, o Final Three tinha um de cada tribo, né? Sim, sim, isso foi bem interessante. É uma prova de que a premissa deu certo até o final, né, realmente. Uhum. Mas o problema dela é o seguinte, tinha muita gente que não presta mesmo, pessoas, né, pessoas antipáticas e sexistas e maus jogadores e burros e, sabe, e... A grande maioria, muita gente legal saiu logo de cara. Sim. Tipo aquela cabeleireira lá, gostava dela pra caramba. Aham. Uhum. Muita gente legal foi embora de cara e foi ficando o pessoal só escroto, só foi ficando o pessoal escroto. Então, assim, o maior problema agora nessa reta final é o seguinte, o Will e o Dan, nenhum deles mereciam. O Will não fez nada o programa inteiro e quando fez, foi falar merda e ser violento e abusivo com a Shireen. E o Dan também. Ele foi extremamente pedante o tempo todo, extremamente hipócrita, extremamente egocêntrico. Ele já é aquele caso de quem acha que tá fazendo muita coisa, mas é um babacão, né? É, um babacão que só fez merda o tempo todo, que até tentou, foi uma grande personalidade pro jogo, mas também falou merda, também foi bem machista, expôs muita violência e tal, e não foi legal. E eles estavam dominando muito, e aí você tinha, aí dos merecedores no reta final, né? Você tinha o Mike, que infelizmente, apesar de ser ótimo nos desafios e tal, e até na estratégia, tinha pesado na bola, na estratégia dele, e tava prestes a ser eliminado a qualquer momento, se ele não ganhasse todos os desafios e não ganhasse todas as imunidades, ele simplesmente iria pra casa, né? Porque não tinha mais ídolo, não tinha mais nada. Sim. E aí você tinha a Momacy, que o problema dela é o seguinte, ela só tem um problema, tipo assim, ela jogou muito bem, na verdade. Mas o único problema dela é que ela jogou bem de forma muito apagada. Ela não criou nenhuma conexão pessoal com ninguém, nem do júri, nem com a gente em casa. Foi estranho isso. Então, se ela ganhasse, teria sido merecedora? Teria. Mas o que matou é que ela não ia conseguir ganhar. Inclusive, eu vi uma entrevista que ela falou que ela até se espantou de ter tido um voto só. Ela esperava um pouquinho mais, pelo menos. Uhum. Mas eu não me espanto muito, porque ela realmente fez um jogo bom, competente, mas muito introspectivo demais. Ela não criou conexões com as pessoas. E Survivor é uma coisa muito de equilíbrio, né? Você tem que criar as conexões, você tem que se arriscar um pouco, até que pessoas venham a te odiar, porque você vai ter que trair amizades e coisas assim, mas é melhor fazer isso do que você ficar muito na sombra, muito encolhido, depois ninguém lembrar de você direito e não votar em você porque você é whatever. Uhum. Você não tem, você não fez nenhum splash, assim. E, então, tava entre os dois mesmo, mas entre os dois, e muitas temporadas de Survivor, você tem casos em que o cara, por algum motivo, faz muita merda e acaba saindo fora da aliança que ele tava inicialmente, e ele vira e fala assim, bom, agora o único jeito de eu continuar é eu ganhar todos os desafios até o final, e ganhar de imunidade em imunidade, né? Isso nunca acontece, porque é impossível. O Mike foi e fez. Sim. Ele literalmente ganhou todos, assim. Isso eu achei incrível. Eu não sei se tem um histórico de alguém que fez isso também, é a primeira vez que eu vejo, cara. Eu também. É a primeira vez, foi assustador, assim. Foi incrível, tava parecendo piada, assim, tava literalmente... O cara ganhou o jogo sozinho. Sim. E aí até o povo questionou, né? Não, beleza, você ganhou desafios, mas e além disso? Só que é injusto, porque ele também fez um jogo muito bom. Ele tava numa aliança dominante, até que começaram a conversar em tirar ele, justamente porque ele tava muito poderoso. Inclusive, no começo, eu nem torcia por ele, na verdade. Né? Ele foi alguém que jogou muito bem o tempo inteiro, mas cometeu um erro muito grande. E que ele nunca conseguiu se recuperar desse erro. E as coisas que ele fez pra recuperar desse erro foram bastante inteligentes. Foram. O problema só é que não tinha mais volta, não, já tava mais. O problema foi o Dan, cabeça dura, que não quis ouvir ele a tempo, entendeu? Mas a forma... E pra mim, o que selou com chave de ouro a estratégia dele foi no final, quando ele vira pra Momacy e vira e fala... olha lá, os caras, os dois estão dormindo. O Dan e o Will estavam dormindo, né? No dia de eliminação. Uhum. Aí virou e falou: aquilo ali, né, em dia de eliminação, quem tá dormindo assim é a prova. Quem tá dormindo e quem tá fazendo estratégia, é aí que você vê quem tá se sentindo seguro e quem não tá. Então os dois estão se sentindo muito seguro. Então você tá indo pra casa, você tá indo embora hoje. Então fica esperto, entendeu? Sim. A única coisa que ele fez que eu não teria feito. É justamente levado ela comigo pra final. Sim, foi um perigo, né? Pena, lógico, porque eu ia ganhar facilmente dos dois. Ela realmente, assim, ele foi até honrado demais, assim, realmente quis. Por sorte não deu nada, mas era um risco, porque era a jogadora mais forte depois dele. Depois dele, sim, estou falando. Então, tipo assim, e ele tinha pessoas magoadas com ele ali dentro do júri por causa da merda que ele fez antes, então assim. Ele quis fazer uma coisa honrada de realmente disputar a final com alguém que fosse merecedor, etc. O Will é só um detalhe, só que precisava ter uma terceira pessoa ali, vai ele mesmo. É o peixe morto. Então. Mas assim, e é incrível, né? E eu até li um artigo muito engraçado falando, né, que o Rodney votou no Will. Ele que votou no Will no final, né? Ah, é? E foi o voto mais inexplicável. Do Pung, ele fala que ainda ele fala que ia votar nele porque sei lá, you kept it real, algo assim, né? Uhum. Seja lá o que signifique pra ele, né? no idioma do Rodney, né? Mas enfim, foi uma... Eu achei interessante o Dan, ele... Você vê que ele é uma pessoa tão rasa, né? E tão estranha, que foi só o Mike falar, ah não, é isso, o problema, beleza, desculpa então, que pronto, votou nele. É, total. E achei legal que na reunião depois, né, o Dan andou falando mal da edição do programa, que prejudicou ele, né? Nossa, o Jeff botou ele na Belinda, né? Foi total, ficou com raiva. Não, sério, conta aqui, qual é o problema então? O que que tem? É, o que que foi? Você, né, tá dizendo então que você não é babaca não, que a culpa é nossa, é isso que você tá dizendo. Não, vou colocar aqui, colocou a filmagem crua, sem edição, pra provar que o comentário dele da mãe do outro ser uma puta foi totalmente... Não, e sem tempo, uma filmagem de 1 minuto e meio, sabe? Sim. Eles estavam sem tempo, ele tava o tempo todo falando que eles estavam sem tempo. 1 minuto e meio, foda-se, vamos provar essa merda. É, achei legal, foi a primeira vez que eu vi isso acontecendo também, ele realmente colocando, porque integrantes reclamando da edição do programa tem aos montes, sempre tem. Uhum. Mas dessa vez foi a primeira vez que ele realmente tinha necessidade de defender o negócio. É, assim, eu não acho que não aconteça, mas a edição não faz muito mais do que exagerar o que você já é. E ficou bem claro naquela conversa ali do reunion e tudo mais, que o Dan realmente é uma pessoa bem escritinha. Ele é. Então, ele e o Will, né? O Will também, que até o último momento deu a desculpa mais fajuta do mundo, jurou que já tinha pedido desculpa. E não tinha. É, isso é muito triste. Mas foi assim, foi uma temporada bem interessante, sim. Ela não foi... Parece que no geral a galera não curtiu muito, mas por causa dessa... Por causa de muita gente babaca, já teve muito integrante babaca no meio. Uhum. Mas ao mesmo tempo, eles eram babacas, mas até o Rodney, cara, ele jogou, sabe? Ele é um babaca, mas você tem que respeitar um pouco ele, e ele realmente tentou fazer boas jogadas, assim. Tudo muito equivocado, tudo muito burro, uhum, mas ele tentou, né? É, e perto do Dan, ele ainda é uma pessoa muito inteligente. E não, quando ele vira pra... Quando a Mamacy usa o ídolo dela, né? E aí o voto extra lá do Dan serve pra nada. E ele vai pra casa assim mesmo, né? Uhum. E ela usa o Immunity Idol e se salva. Todo mundo votou nela, todo mundo traiu ela, votou nela. Ela, quando chega pra reclamar com eles, chega o Rodney pra ela e fala, né? Que você traiu nossa confiança. E era pra ter contado que você tinha um Immunity Idol. Tipo, vocês acabaram de tentar... Não deu nem um dia pra respirar, sabe? Tipo, vocês acabaram de me votar pra fora, daqui pelas minhas costas, tá reclamando que eu traí a confiança porque eu não contei que eu tinha um ídolo. Da onde saiu esse raciocínio, né? Então, assim, o Rodney é uma figura fascinante. Uma figura, assim, fascinante. Isso, muito feliz que Shireen vai estar no próximo. Não, o elenco do próximo vai ser ótimo, né? Vai ser incrível ter a Shireen, ter aquela que votou na mãe. Tem um monte de gente legal. É, porque votou na mãe, ótimo. A Ave Maria, vilã brasileira, voltou. Nossa, ela voltou, cara, é verdade, Ave Maria. Totalmente alucinada, maluquíssima. Vai ser incrível. Quem ficou decepcionadíssima de ter voltado foi a própria Mamacy. Uhum. Mas ela depois falou, né? Você viu a cara que ela fez, ela ficou decepcionadíssima. Aí ela falou que provavelmente o que prejudicou foi que a galera... O fato de que ela tava no elenco ainda, né? E ela poderia ter sido a ganhadora, então a galera meio que não quis votar nela. Uhum. Pra não desperdiçar o voto. É, parece que o Mike tava no top 10, né? E tiraram. É, o Mike também tava. É porque na verdade é isso, né? Tipo, a resposta que a emissora deu foi assim: não, esses dois estarem na lista de candidatos não é spoiler, porque um dos dois pode sim ser o ganhador, e se for o ganhador, é automaticamente ele é tirado da competição e a próxima pessoa com mais votos entra no lugar. Uhum. E eu achei que era bullshit, que era só erro mesmo, que tinham errado, estavam inventando, mas não, foi isso mesmo que aconteceu. Mas é um elenco bem interessante. É um elenco cheio de gente, algumas pessoas, uma pessoa ou outra que eu não conheço, que é das primeiras temporadas, chama... É, mas tinha bastante gente nova, né? Fugiu um pouco, tirando a Abby, que voltou na mãe, a Shireen, não me ocorreu mais ninguém, mas tem mais gente. Ah, tem aquele lá, o japonês, novinho. Tá, tem o japonês cozinheiro, tem aquele novinho do... Sabe? Aquele alto. O Vita. Aquele que tinha os irmãos que não se davam bem no Blood vs. War. Isso, tem esse maluco. Tem... Porra, quem é esse maluco, cara? Eu lembro dele, é um alto, novo. Tem uma pinta de esportista e tal, mas ele é meio nerdão. O próprio Joe voltou, né? O Joe voltou, verdade, o Joe voltou. É, o Joe dessa temporada agora entrou, que ele merece também. Verdade. Assim, eu assim, todo mundo dos que eu conheço, eu fiquei animado de ver de novo. entendeu? Eu também. E dos que eu não conheço, vou estar animado a conhecer. Inclusive, tem gente da primeira temporada, que isso é incrível, que eu achei incrível. Sim, sim. Então, enfim, vai ser bem, vai ser uma temporada bem interessante. Bem interessante. É, tem sempre esse pessoal que quando volta não, não é tão interessante quanto foi da primeira Decepciona vez. Decepciona um pouco, né? É, mas é tanta gente, cara. Não, bem ou mal. Que, ah, tem aquele maluco que tinha um filho, aquele do Blood and Water também, o, aquele velho simpático pra caralho. Sim, sim, aquele redneck super engraçado. Isso, ele tá lá também. Tadinho, muito bom. Né? Tô vendo aqui a fotinha do pessoal e tem um carinha aqui que eu não consigo lembrar o nome dele. Voltou também um amiguinho da Shireen. Isso, verdade. O barbudão lá. A Shireen voltou? Voltou, né? A Shireen voltou. É verdade, você acabou de dizer. Voltou também. Você tem 32 pessoas, mano. O quê? São 16 homens e 16 mulheres. Caralho, né? Muita gente. É, o foda é que... É aquele negócio, né? A primeira eliminação vai ser super decepcionante, anyway, né? É, sim. Alguém vai ter que sair primeiro e alguém que é favorito de alguém, então... É, tomara que saia o pessoal que a gente não conhece. Podia ter chamado de novo aquela que saiu primeiro duas vezes. Ah, verdade. Lembra? Verdade. Mas não, a temática desses são pessoas que jogaram apenas uma vez, porque é a segunda chance. Ah, né, verdade, é verdade, é verdade. Esqueci disso, é. Jogaram uma vez só e não foram ganhadores, verdade. Verdade. Enfim. Curti, tô bem animado pra próxima temporada. Então, assim, você sempre tá ouvindo a gente falar de Survivor e nunca assistiu, tá aí, ó, outono americano, assistam a próxima que vai ser bem interessante. Vai. É... Empire. Eu vi Empire. Eu vi Empire. Empire é um hit show que saiu agora, que estreou agora, estreou em janeiro, eu acho, se não me engano, em janeiro, março, algo assim. É o que se baseou naquela novela, né? Não. Eu tô zoando, pô. É que tem uma novela chamada Império agora. Ah, tá, dor. Não é a versão americana de Império. Mas é uma novela, é um novelão. É uma pegada meio Dynasty, meio Dallas, só que envolvendo o mundo do hip hop americano. É uma empresa de. É uma empresa de entretenimento, um estúdio fonográfico e também de entretenimento em geral e tal, chamado Empire. Que é desse cara, o Lucius Lyon, nome dele. É, ele é um cara que... Ele tem a esposa dele, a Cookie, e tem alguns filhos também. E eles saíram da merda ele lançou um álbum, né? Quando jovem, a Cookie ajudou ele, produziu ele, empresariou ele. Conseguiu os dois juntos, montaram esse som revolucionário e tal, que revolucionou o hip hop e tal. E só que eles financiavam isso. Tudo isso foi financiado com dinheiro de drogas. E aí ela... pagou o pato por isso, pelos dois, né? Ela foi pega e aceitou assumir total responsabilidade por tudo pra ele poder ficar livre, cuidar dos filhos e continuar crescendo o império deles, né? Uhum. E aí, nos dias atuais, ele é esse mega empresário, dono dessa grande mega corporação de entretenimento, que é dona de não só dos empresários artistas e tem a gravadora, mas também tem linhas de roupa e coisas assim. Oh, desculpa, lembrei quem é o cara do Survivor. É o Spencer, que era do Brains. Isso, Spencer. Sim, o Spencer voltou também. Sim, sim. Desculpa. Então tá. Aí, enfim, e aí a história é meio baseada em King Lear, porque aí ele chega e ele descobre que ele tem uma doença degenerativa, ele vai morrer e ele vira pros três filhos e fala que um deles vai herdar o império, vai herdar a Empire, né? Qual dos três vai ser? Eles têm que agora disputar pra ver quem é que vai ser o herdeiro. Nesse inteirinho, a esposa dele sai da prisão. 17 anos depois, ela sai da prisão, né? E ela é uma ótima personagem. Ela vem que nem uma tempestade, assim, caindo, querendo o que é dela por direito, querendo o pedacinho dela também, lutando por isso, né? E aí, os filhos dele, você tem o mais novo, que é o Hakim, que é um rapper, bem responsável, bem Justin Bieber-like, assim, que mija no restaurante, faz um vídeo dele falando mal do Obama, isso viraliza. Uhum. Aí tem uma sequência ótima do Lucius falando com o Obama no telefone, e o Obama desliga na cara dele. É ótimo isso. E aí tem o outro que eu esqueci o nome, o Jamal, que é o do meio, que também é cantor, mas aí já faz uma linha mais, não é rapper, ele já faz uma linha mais, ai, sei lá, Jason Derulo, sabe, Chris Brown, R&B, isso, ele canta R&B e tal. E tem o terceiro irmão, que esse eu esqueci o nome, não adianta lembrar, que é o mais velho, que esse não é artista, ele é CFO, se não me engano, da empresa, ele cuida dos negócios, mas ele não é, ele não tem via artística, ele não canta, ele só é parte empresarial mesmo. E aí, inicialmente, tem os dramas deles, porque não só tem o Hakim, que ele é o favorito do Lucius, ele é o favorito do pai, mas ele é muito problemático. O Jamal, ele é gay, e aí ele não é favorito, obviamente, por causa disso, e porque o pai não quer que ele saia do armário, porque isso no hip hop não vende e tal. A série foca muito nesse aspecto do preconceito que ele sofre também por ser gay e tal. E aí tem um flash. Inclusive, essa série, o Dan Harmon já falou dela no Harmon Tal uma vez. Eu tenho lembranças. O que, que ele falou mesmo? Ele morre de rir da primeira cena, de uma cena que ele fala em que o pai que chega o garoto no flashback. Chega o garoto, é verdade. O salto alto, ele pega o garoto e joga o garoto no lixo. Isso acontece comigo. Quando eu vi essa, eu não lembrei, morri de rir, porque realmente, tipo, o garoto chega com um salto alto, com um pano na cabeça, ele pega o garoto e enfia o garoto no lata de lixo. Quem que joga o filho no lixo, né? E aí, porque assim, o Lucius, porque assim, a figura do, e aí tem esse mais velho que obviamente se ressente muito, porque ele é o que mais se sente merecedor de herdar o Empire, porque ele é o empresário da família, só que ele é o que sente, ele é o que tem menos chance, porque o pai realmente é muito mais pelo show, pelo espetáculo que é você colocar um dos filhos dele, que já sejam artistas famosos, na cadeira lá de presidente e tal. E só que a figura do Lucius, ele é um vilão, entendeu? Mesmo assim, mas ele é uma figura interessante, porque ao mesmo tempo que ele é, é o Terence Howard que faz ele, e ao mesmo tempo que ele é um cara que você meio que às vezes torce por ele quando ele se dá bem com algumas coisas e tal, porque na verdade você torce pela família, é estranho isso, né? Porque eles são uma família totalmente quebrada, né? Mas em alguns momentos quando eles se juntam, o conceito de família é uma coisa que é tão forte na gente, né? Que quando junta, mesmo que um ou outro ali não preste, você meio que torce pela família, entendeu? Uhum. E é meio estranho isso. Você quer que a família dê certo, ao mesmo tempo ele é um cara que ele definitivamente não presta. Ele é extremamente homofóbico, ele é um assassino, ele mata gente, ele é um vilão pra valer mesmo, assim. Só que, ao mesmo tempo, a série brinca com os seus sentimentos, porque a todo momento você tá, de alguma forma, torcendo pra que as coisas terminem bem pro grupo ali. Mesmo que alguns daqueles indivíduos não sejam tão bons assim. E é isso, a série tem 13. A primeira temporada teve 13 episódios, ela foi, assim, foi bem grande, assim, de uma audiência boa e tal. Ela foca bastante na música, tem música, muita música original da série. Foca bastante também. Toca de leve, assim, assuntos do tipo o papel do hip hop, o hip hop que às vezes é meio sexista, ou então que às vezes incentiva violência e coisas assim, o que isso realmente representa pra quem tá cantando, quem é que tá consumindo, quem não tá. A raiz do hip hop americano versus o que ele se tornou enquanto produto. Então, assim, no meio dessa trama de novelão, que é um novelão mesmo, tem vilões extremos, e tem barraco, e tem trilha sonora de novela mesmo, tem uma vibe, assim, de novela, bem Dallas mesmo, bem legal, mas ao mesmo tempo toca de leve com alguns assuntos também que são bem relevantes, bem interessantes também pra essa discussão toda. Então achei bem legal. Eu achei, no geral, uma série bem, bem completa. E mais a música, que as músicas da série são muito legais. Tem só um problema, que é o mesmo problema de toda série musical. Tem muito isso em Glee também e tal, por isso que eu passei a odiar Glee também. Que é o seguinte, que quando eles estão teoricamente cantando ao vivo, eles não estão, entendeu? Uhum. Eles colocam uma música que é produzida demais, é uma voz equalizada demais, ou até com autotune às vezes, e eles estão teoricamente cantando ao vivo, entendeu? Uhum. Então, assim, não que eu queira que o ator esteja cantando na gravação, porque muitas vezes o ator nem é cantor, às vezes, sei lá. Mas eu queria que pelo menos eles produzissem a música de uma forma que soasse como algo ao vivo de verdade, entendeu? Tem inclusive uma cena que foi bem ridícula, porque ele começa, dois dos personagens começam a improvisar assim, um tá num piano. E realmente a música é só num pianinho assim, e no beatboxing e tal. E aí tem uma hora que começa a ficar intenso, ele para, tira o casaco, né? Tira a mão do piano, tira o casaco e continua tocando. Só que nisso que ele tira a mão do piano e tira o casaco, o piano continua. Continua tocando. Uhum. E, quer dizer, é bem ridículo, né? Tipo, e é o Timbaland que produz as faixas da série. Então, assim, é realmente bem legal, é pra valer mesmo. As músicas, assim, não soa como, a gente tá dizendo que isso aqui é um hit, mas dá pra ouvir que não é, não. Tipo assim, se você. Uhum. Entendeu? Tipo assim, eles realmente são talentosos e realmente as músicas soam como hits de verdade e tal. A única coisa assim, que não convence muito, que eles o tempo todo falam que o Lucius Lyon, na época dele, criou o que é conhecido como Lucius Lyon Sound, que é um som específico, uma sonoridade específica que ele criou e revolucionou, né? Uhum. E aí a gente nunca ouve isso, assim, em uma ou duas músicas da época dele, assim, que a gente escuta, nada demais, assim, entendeu? Uhum. Então isso é muito uma coisa que é muito dito, mas nunca é realizado. Mas, assim, é uma coisa mínima, assim, fora isso, não incomoda muito, não. Mas eu achei super divertido, porque eu adoro série americana com clima de novelão. Tô sempre falando isso, assisto todas. Dallas, Revenge, e agora Jane the Virgin, enfim. Adoro todas elas, né? E eu acho que é, porque eu acho que é uma mistura boa, porque é o que eu sempre falo, você pega o que a novela tem de melhor, né? Que são os clichês, a grandiosidade das coisas, aquele sentimento à flor da pele e tudo mais, aqueles vilões maravilhosos e tal, e você coloca isso num valor de produção um pouco mais elevado, um seriado americano e com menos episódios, é uma coisa que não vai se estender, se esticar muito, não vai ficar chato, enfim. Eu acho que você pega o melhor dos dois mundos e é uma coisa que dá muito certo, entendeu? Então, aí mais com essa vertente do hip hop ficou bem legal. Você continua assistindo Agents of S.H.I.E.L.D.? Sim, inclusive eu queria ter visto até o final e ia falar sobre o final aqui hoje, só que não deu tempo. O final não foi tão incrível, não. O final da primeira temporada tem uma virada muito mais interessante. Eu cheguei a assistir até acho que episódio 15 ou 16, que é um episódio em que o pai da Sky reúne um bando de freak que faz uma Liga da Justiça do Mal lá. E eu achei bem interessante esse episódio. Eu tava curtindo. Tô curtindo, assim, essa leva de episódio que eu tô assistindo agora. Isso daí foi a virada, né? Isso daí foi logo depois do hiato, e é justamente quando começa a virada que na outra temporada também teve, que a série dá uma engatada mais interessante. Mas enfim, a gente pode comentar melhor no próximo, mas tem um clima parecido com o final da primeira, e eu acho que Agents of S.H.I.E.L.D. vai ser sempre assim, que as temporadas terminam meio que mudando tudo. Então nessa próxima temporada a gente já vai ter uma estrutura diferente, a gente vai ter muito personagem novo, tem umas coisas acontecendo aí, provavelmente alguns personagens, mais alguns personagens super poderosos vão aparecer. E eu não vou falar muito mais do que isso, não. Mas eu acho que o gancho pra Inumanos talvez tenha acabado. E eles passam pra outra coisa. Será? É bem possível. Mas a Sky continua sendo... A Sky continua. Ah, tá. Mas a forma como ele tava mexendo tão ativamente com grupos de inumanos, com estruturas políticas inumanas, etc. Eu acho que foi uma coisa meio que isolada dessa temporada. Isso deve dar uma esfriada na próxima, provavelmente. Mesmo porque eles não podem ir até o fim por causa do cinema, né? Justamente. Então acho que isso vai dar uma esfriada na próxima e talvez retome uma temporada futura. Se é que Agents of S.H.I.E.L.D. vai ter muitas temporadas pela frente. Porque é essa série estranha que ninguém assiste, mas continua renovando. Mas é meio injusto o que fazem com ela, porque eu comecei a me compadecer mais com Agents of S.H.I.E.L.D., porque eu andei lendo, né, umas coisas e até pesquisando mais sobre essa parada que eu falei no último Nerd sobre a briga que tem, a rixazinha que tem dos dois departamentos da Marvel, né, a TV e o cinema. E como que, assim que... Os próprios showrunners falando, até um pouco tristes, assim, falando, né, que a gente tinha acabado de ter o seriado oficializado como série, né? Terminou o piloto, foi escolhido pra... Foram encomendados episódios pra série. E aí, quando acabou de acontecer, eles vieram com o roteiro e falaram assim, galera, só lê esse roteiro aqui, Capitão América 2. Sabe toda a sua premissa? Então, esse filme aqui acaba com ela, tá? Aí se vira aí. Eles meio que tem que se virar com o que eles têm, né? Então, isso prejudicou muito, né? Então, de fato, eles estão sempre correndo atrás do prejuízo. Então, assim, como é que você tem uma série chamada Agents of S.H.I.E.L.D., focando na S.H.I.E.L.D., e no meio da série a S.H.I.E.L.D. não existe mais? Você vai fazer o quê? Né? Então, quer dizer, enfim, não justifica muito o fato dos personagens serem fracos nem nada, mas ao mesmo tempo, tipo assim, dá um pouco de luz pra como deve ser o clima criativo, assim, como que eles devem, na hora de inventar as coisas ou de criar pra onde a série tá indo, né? Eles não têm muita liberdade. Verdade, a gente tem que considerar muita coisa, né? E tem que ficar sempre se ajustando ao que tá acontecendo no cinema. Porque não é um organismo só tão coeso como a gente achava que era. Mas eu achei que rolou um improvement, sim. Né? Essa trama, assim, aquele negócio ainda... o plot em si é mais interessante que os indivíduos da série. Mas eu curti esse episódio. Eu acho o pai da Sky... Eu tô achando um personagem bem interessante, assim, o que ele tem feito. E tem um foco bem grande nele até o fim da temporada. Que bom, porque meio que o arco dele é resolvido até o fim da temporada. Legal. Eu acho legal a forma over the top que ele atua. Eu acho que é interessante. Acho que dá um sabor diferente pra série, acho maneiro. Acho legal a Sky controlando os poderes, tentando controlar. Toda a mitologia da coisa achei interessante. Achei tudo bem interessante, assim. As lutas estão muito boas, assim, já estão bem legais. Então, tá interessante, assim. Quer dizer, ainda tem algumas coisas que incomodam, como, por exemplo, a coisa do Fitzsimmons. Aquilo melhora? Fitzsimmons melhora. Melhora um pouco. Melhora um tanto. Só que aí, eu vou só falar isso. Tem uma cena pós-créditos no final do último episódio. Que estraga tudo. Que, não sei se estraga. Ela basicamente fala, olha isso, buf, acabou. Uhum. É. Então, não dá pra saber. Vai acontecer coisa com o Fitzsimmons sempre que acontece uma coisa. No final da cena pós-créditos. Mas o que vai acontecer? Não sei. Não sei. Mas Age of Sigils parece ser uma série que tem bastante dificuldade. Ela não parece não gostar até de ter um status quo, né? Ela gosta de estar mudando o tempo inteiro. Então, sempre que alguma coisa começa a se estabelecer por muito tempo ou retoma um status quo anterior, ela logo quebra de cara e já te bota pra uma situação bizarra. Então, parece ser meio uma questão da série mesmo. Eles não gostarem de ter os status quo, de você pensar, ah, Fitzsimmons, claro, só aqueles dois amigos, tá, que ele é apaixonado por ela e tal. Não, ele tá sempre mudando o tempo inteiro, tá acontecendo alguma coisa e a dinâmica deles muda. Enfim, é estranho. Porque isso era pra ser uma coisa boa, na verdade, mas acaba não sendo porque você nunca conhece muito bem os personagens direito. Sim, quando você tá começando a conhecer eles são colocados numa situação diferente da questão. E eu não sei porque que a galera gosta tanto dessa, da Mockingbird lá e do outro cara, porque, os dois vão ter até um spin-off, quase tiveram um spin-off, porque eles não são ninguém, sabe? Sim. Eles não são absolutamente ninguém. O trope deles de ficar brigando com a tensão sexual chata é a coisa mais batida do mundo. A galera gostou deles pra valer, assim, né? Ele é um cara mais chato, ele é mó babacão. É, muito chato, assim. Então, assim, mas não era pra ser, né? Então, eu não sei. Na verdade, eu tô curtindo o Coulson mais, eu tô curtindo a May, não é? May? Isso. A May e tô curtindo a Sky. Um pouco mais. A Sky pós inumana. A Sky já virou uma personagem bacana pra mim. Sim. Eu já gosto bastante dela. Fitzsimmons que eu quero sempre gostar, mas eles ficam o tempo todo tirando eles de qualquer zona de conforto. Ixi, tá indo? Ei, alguém caiu. Não, eu quero. Entendeu? Eles. Não entendi não, porque eu não ouvi nada. Oi? Alô? Caralho. Será que volta? Voltou. Voltou? Voltou. Voltou mesmo. Voltou mesmo? Caralho. Oi? Oi. Você me ouve? Eu ouço? Então tá. Não sei por quanto tempo. Nada aconteceu. Bora. Agora parece que tá tudo bem. Ou não? Cadê? Para a gravação. A internet ficou ruim, o live de hoje ia embarcar no dia seguinte, então a gente teve que concluir aí, ficou faltando o último bloco, que eu ia falar um tanto de umas coisas, das coisas recorrentes que eu assisto toda semana, dar um update de Buffy, Supernatural, Angel, etc. E Rick and Morty, né, que a gente até comentou que eu ia falar sobre, e o live de também ficou faltando falar sobre Arrow e Flash. Vai ter que ficar pra próxima, que agora ele foi pra alto mar, e só volta daqui a mais de um mês. Então, fazer o quê, né? Bem, pelo menos deu pra gravar quase tudo. Então, tá ótimo já, né? Bem, é isso. Tchau. Beijo, abraço a todo mundo aí. Até mais. So